Lembram-se onde estávamos? Eu lembro onde estávamos. Não lembro onde eu tô preso, quase sendo... Eu lembro onde terminou. Vamos lá. Eu sei, eles são quase dois aqui onde terminaram. Repeteco ultra rápido. Eu sei onde o Champ está, foi quase estuplado. É. Repeteco ultra rápido. Basicamente, ele estuprava. Estuprava. O Griel já foi. A Lisbeth foi conversar com a Tânia e acabou de convencer a Tânia de ir pro lado do Dr. Iron Fist. Foi engraçado que você não precisa fazer as coisas, né, amor? Os players fazem por você. Exato. Foi engraçado lindo. Que não foi a única, né? Não foi a única. Por quê? Quem mais fez isso? Ué, só você olhar o que aconteceu. Ah, o Griel também passou pro lado do Thor. Ah. Bom, isso, aí o Theon foi com a Kyra pra Academia Arcana. Aí a gente ficou discutindo a tendência do Iron Fist. A gente ficou 25 minutos expondo nossa visão político-partidária. Doutrinando, às vezes, de jogar IPV. Bom. O Griel foi conversar com a Tânia, foi fazer a Tânia rezar pra Glória, né? Sentiu algo estranho. Aí o Griel foi entrar no refúgio pra falar com o Lindir e mudar a linha do tempo que eu tinha criado. Essas coisas acontecem. Foi engraçado, mano. Foi muito melhor do que eu podia imaginar. Aí ele desconfiou do guarda da entrada, que obviamente estava contaminado. Entrou, falou com o Lindir, transou com o Lindir. Transou com o Lindir, falou com a Flor, transou com a Flor, com o Lindir, foi atacada pelo guarda, tentou beijar o Griel também, igual o Lindir tinha feito. Pô, parece os navi, né, velho? Não pode ver um que já sai metendo os binroscos nela, tomando cu. Rabinho USB. Aí prenderam o vigia da porta pra tentar entender o que tá acontecendo. Griel foi lá pastelão, oh, eu vou ficar rezando, blá, blá, blá, uma cuspida no olho. O que você faz? Eu continuo rezando. Entrou no seu olho ardendo, o que você faz? Continua rezando. Glória, glória em teu poder. Glória a Deus. Glória a Deus, glória em Deus. Foi dominado pela larva. A larva começou a tentar a preservar a vida do Griel a todo custo. Ficou até sem ação, mano, menino. Ficou até sem ação, velho. Todo se vangloriando, que não sei o que. Ô, Gê, não tá certo isso, Gê. Você tá estranho. Não, Gê, você tá bem. Não, não tá, não. Você tá assim, Gê, você tá bem. Não tô. Aí vou tentar fazer um negócio pra ver se aquele negócio muda e tal. Eu tô pensando se não é. Engraçado foi ele desconfiando do próprio Galindan, né? Não é. Chega no velhinho caqueto que tá à beira da morte. Quando você tá aqui, não sei, tá estranho. Tá estranho. O cara é um velho, mano, o cara é caquético. O que tem de errado com isso, né? Diga de fúria. Se eu falasse, ele aponta a mão tremendo na sua direção, pronto. Ele passava o velho ali. Excalibur! Lenore faz isso com as pessoas. É. Igual a gente que saiu do inferno também, filho. Os caras saíram tudo... Ixi, tem alguém atrás de mim. Bom, o Griel foi conversar com o Rovanir, foi conversar com o Galindan. Rovanir. Pediu pro Rovanir fazer uma caixinha de música pra ele. A B é fora. Nossa, mó nome de pedreiro. Aí já pensou se o primo do Jeff tá aqui ouvindo? Eu falei pra ele, mano. Nossa, o primo do Jeff não lembra. Mano. Bom, e aí quando ele se sentiu estranho, ficou paraplégico durante os... Segundo disse, até a larvinha assumiu o controle. Aí ele mandou mensagem pro Theo pedindo ajuda. O Theo foi pra lá, avisou todo mundo. E o Theo, por sorte, foi conversar com o Rashid. E o Rashid perguntou quem que era ele. Ele falou, ah, não interessa, vou embora daqui. E vazou na cagada. Quem é você? Theo Leader, clérigo de Camry. Theo? Porra! Bom, aí... O Griel, dominado pela larvinha, fugiu pra Lenore. Ele fugiu pra torre de Lenore. Usou teleporte por árvore, saiu numa árvore em frente à torre, já tô com o deserto. Entrou na torre, reprogramou a torre pra só ele fazer magia. É ou não. Ou não, né? Porque teve ninguém que... Quando a Ciri sentiu que ia dar merda, ela usou o poder dela pra puxar o item, o livro pra ela. Aí deu mais merda ainda? É, esse daí é o item do... Característica do Blade. Do quê? Do Warlock? Pode dizer que sim. É, só que a gente. Os Warlocks usam isso com uma arma, só usam com um livro. Ah, eu fiz uma gambiarra aí. Consegui puxar esses livros. Resumindo, foi mais isso. Só que ao invés de usar o poder do Orlok, eu uso o poder vazio. Então, não, assim, porque Orlok puxa a espada, vazio puxa aí. É porque eu já sou um bruxo do vazio. Então, isso daí é como se fosse o seu presente do vazio. Sim. Como se fosse um poder por ser bruxo deles. Olha. Isso. Bem, puxou o livro pra ela, na frente de todo mundo viu. Aí foram pra casa da Kai. É, mas uma dessas pessoas é seguidora leal do Thor Iron Fist. Que tá nem aí pro livro. Exato. Que tá blevers pro livro. Esse livro. Vou juntar joias do infinito. Acho que o dia que eu quiser quebrar o último selo, eu vou escrever: e acaba a infinita guerra. E aí cai um cometa. Não vai quebrar o último selo. Morre todo mundo, né? Bom. Na casa da Kyra, assim, ele foi ler o livro, usou a magia dela pra fazer um resumo das últimas, não sei quantas páginas, 250. Últimas 250 páginas, 250 páginas, que é o limite da magia, resumo das últimas 250 páginas, pra ver o que tinha acontecido com o Griel, e aí escreveu no livro, enquanto tava todo mundo alucinado, até eu, não, vamos escrever aquilo, aí escreveu no livro que o Griel era o único que não conseguia fazer magias na torre. Em Lenore. E ele deixa de ser daltônico. Sério, desculpa? Não. Ah. Mas ia ser legal. Ia ser engraçado. Ele vira o que? Heterocromático? Mas não dá uma cor do homem. Não, hétero ele não vai dele, não vai. Não vai ser hétero. Mas ia ser um jeito dele não conseguir mexer mais na torre. Sim. Você faz ele ficar preso pra morrer de foda ali dentro. Não, dá pra sair. Dá pra sair como? A gente tem um lugarzinho que você sai ali no cantinho. Como é que ele vai enxergar o lugarzinho? Ah, não precisa, já saiu uma vez, já sabe onde é, caralho. A saída secreta. É burro? Sei. Memória é tão 10 segundos? É, tão 10 segundos. Regra é uma hora. Bom, só um detalhe adicional. O Lindir viu o livro. E o Lindir ficou curioso quando o Theon falou que o livro pode fazer qualquer coisa, pode salvar o Griel. É, não, o pessoal sai goelando as coisas aí. Quem é o Lindir? Quem é o Lindir? Né? Bom, além disso, do outro lado do planeta, a Toph estava conversando com os Elfos Negros. Do outro planeta. Conversando com os Elfos Negros e com as almas dos Elfos Negros, né? E aí foi tentar ajudar a mulher a levantar, quebrou ela inteira por dentro. Não, vem cá, dá a mão aqui. Quebrou o braço dela, que tá. É, não foi ninguém ajudar, ninguém levantou. Ela tava se levantando, eu tentando segurar, não. Volta, caralho. E conversou com o Taz, queria se livrar do Taz, não sei por quê. Eu não queria me livrar, Zé Buceta. Eu conversei especificamente. Meu negócio era usar o Taz pra criar a porra de um golem. Mas você falou pra ele, você vai embora, mano. Não, não falei. Eu ia deixar ele dentro da pedrinha pra começar a mudar a pedrinha e fazer um golem. Só que ele ia viver no gole. Você falou que você queria libertar ele. Não, peraí. Libertar ele queria. Sim, ele, pra ele permitir que ele vivesse a vida dele. Então. Entendeu? Tudo bem, mas não é tipo libertar ele, é colocar ele dentro de um recipiente. É pra ele viver a vida dele dentro do gole. Ah, não, ok, você especificou. Mas enfim, agora. Imagina que o Tarrasque é só a filactéria agora. Ia ficar partilhado, ia ficar um pouquinho na tofa, um pouquinho dentro da casa da lua. Vai ser um golem Tarrasque? Sim, de pedra de lua. Não tá rasgando. É o Megazord? De pedra de. Então, o Megazord tá pra vir, hein? Tá pra chegar o Megazord. Tá pra chegar o Megazord. Peraí. A Toph libertou as almas dos elfos. Formou um fluxo de almas que abriu um portal no céu. A Toph pendurou neles, feito o pequeno príncipe pendurando nos passarinhos. E foi até o portal e saiu de volta no Bastião das Almas Partidas. Bastião das Almas. Bastião das Almas. Não. Partidas é na aventura. Não é mais partidas. Lá ele encontrou o Squall, as almas foram atravessar. Libertou o Goblinzinho que atravessou também o portal. Cada um foi para os seus respectivos reinos. E conversou com o Squall. E o Squall falou que um amigo dele tinha falado com a Toph já, mas que isso tinha acontecido no futuro. As suas deixas pro futuro não estão dando certo mais, não, velho. E que ele poderia ajudar. Aí os bichos não perdem o braço. A partir do momento que você sabe o futuro, ele é alterado. Relaxa, não sabe se você tá na linha do tempo 0024. É, depois do filme que eu assisti, realmente. Esse negócio aí de passado e futuro, esquece, né? Assisti Steins Gate. Eu descobri que eles voltam pro futuro. É tudo mentira. É. Nada de volta pro futuro não é verdade. Não tem DeLorean que voa, né? Não tem tênis que voa. Bom, Skoll falou que a Toph receberia ajuda do amigo dele, o Orion. E se a Toph tá perdida sem saber o que fazer, o Skoll recomendou conversar com outro amigo, um tal de Coração de Gelo, e pra falar que é amiga do Glory. Mano, tem que falar com o Glory que mandou ir lá, que filha da puta. Você acha que ele não faria isso? Ah, com certeza. Bom, e o Skoll por final deu a Toph um colar, que nada mais era do que uma peça... Era cerâmica ou é metálica? Não lembro. Cerâmica. É cerâmica. Né? É a mesma pedra que a gente encontrou em Victoria. Ah, é sim. Do portal. É a pedra negra. Que é a pedra do vazio é. E a pedra da espada. Só que aquela lá foi manufaturada. É. Já não é mais o e a pedra da espada da... Ravena. Ravena. Exato. Entregou pra Toph o escolar e falou, tá descarregado, mas ele é muito bom. Dá um jeitinho de carregar e aí o Zico vai te ajudar. É só dormir. Tem que levar o colarzinho pra um lugar de cura e regeneração. Dá pra mim. Bom, após isso, né, a Toph despertou no, com o sol já nascendo. Um mapa e um. Um mapa e um colar. E o colar. Onde tinha colocado o colar? Onde ficava na mão? Não, na hora que você acordou, tava na mão. Ah, tá na mão. Tá na mão. E enquanto tudo isso acontecia, o Murray tinha ido até o templo de Ena. Entrou no templo de Ena e falou, eu sou o Murray, mata. E pediu pra ver o Garleth Axon. E aí quando... Mentira, não pediu não. Não, quando era pra pedir, ele falava, não, eu sou o Murray. Aí voltava as duas, mata. Foi no remix, eu fiquei falando remix. Da terra e encontrava o portal. Dá pra fazer um rap com isso aí. Eu sou o Murin. Eu sou o Murin. É um funk. É um funk, você. Caralho, meu, que horrível isso aí. E aí, uma das clérigas do templo, uma velhinha, levou o Murin até uma sala e quicou ele portal adentro. E quando ele saiu do outro lado do portal, ele saiu dentro de uma gaiola de energia. Não sei como a velhinha teve força pra isso, não é tudo. E. Você não viu o que aconteceu com ela depois que ela fez isso. E o portal se fechou. Murin estava preso dentro da jaula. E diante dele estava o esconderijo de Camaleão. E dentro, à sua frente, estava Garleth Axon e Raven Blackmoon ajoelhada diante dele. E Little. Deixa eu ver. Você tinha falado que o Emery foi tão caralho da porra. Murin, neste momento, você está dentro da jaula, em forma lupina. Completamente paralisado, indefeso, enquanto aquela larva vai lentamente rastejando em sua direção. Em sua mente você tem a impressão de escutar a larvinha falando pra você: morre, conforme ela vai se aproximando de você. Garleth se levanta. Se levanta não. Ele sai do local que ele está, vira pra Raven Blackmoon e fala pra ela: você vá atrás da criatura mágica que está com aquela mulher. Precisaremos dela para libertar o poder que está dentro de ti. E aí a Raven, ela, você consegue ver, tá? Ela estava lá ajoelhada, ela se levanta com um olhar catatônico, faz uma reverência pro Garla e teletransporta. Se quiser tacar bigarra, teletransporta. O Garla, ele vai até perto de você, mãe. Ele vai se aproximando de você, olha pra você. Olha pra larguinho no chão, chegando até onde você está. E ele pega e fala pra você: está com medo? Está com medo? Você não consegue balançar a cabeça. Não consigo ter reação nenhuma, né? Então tô paralisado, tipo. Que pena. Não consegue se mexer nem pra responder. Nem mesmo mexer os olhos. Não se preocupe. Eu irei tirar a resposta diretamente de dentro de sua mente. Ele estica a mão assim na sua direção e você começa a sentir uma pancada no seu cérebro. Você vai jogar pra mim um saving throw de... acho que sabedoria. Nossa, mal começou a chover, o cheiro que já tá. Não foi? Eu tô chovendo agora. Não, cheiro de chuva. Olha as flores. Ô louco, não precisa não. Já falhou. Não precisa jogar nada. É automático, caralho. Que isso? Que foda. Morin, você sente uma dorzinha leve assim na sua cabeça. O que, que o Morin tá pensando assim nesse momento? O que eu vi? Ele vai me matar. Os pensamentos mais superficiais do Morin nesse momento, quais são? Superficial? É. Filho da puta! Sem direito a teste, eu consigo ler os pensamentos superficiais de qualquer pessoa que esteja vendo. Entendeu? Tá, eu tô preocupado em como alertar os meus companheiros. E cadê a Marta? Esses são os pensamentos assim mais momentâneos do mundo. Que vão ser as coisas superficiais. É o que tá mais fresco na memória. O que estaria mais assim, o negócio seria mais a preocupação com a Marta do que em avisar o como que eu vou fazer pra sair daqui, salvar a Marta, do que tipo, poder avisar eles. Mas tá meio que os dois ali. Ok. Ele pega e fala pra você. Não se preocupe, Moreno. Ela está bem. Ficará melhor ainda assim que ela for aprimorada. Assim como acontecerá com todos vocês. Seus amigos, você poderá avisá-los pessoalmente em breve. E agora, o que você está pensando? Eu sei. Eu acho que é mais isso que eu estaria pensando. Depois que ele falar essas informações, sim. Pensa alguma coisa específica? Tá bravo, porque falou que vai aprimorar a Marta. Sim, vamos aprimorar. Eu pensaria em como eu poderia ativar o anel ali pra o pessoal, pra todo mundo poder ouvir e receber as informações. É mental. É mental ativar, não acho. Eu não sei, acho que não. Não, não sei. Ah, então você se comunica com eles através desse anel? Interessante. Deixe-me vê-lo. Ele vai e puxa o anel de você. Eu posso fazer isso, né? Quando ele se transforma, os bagulho no Montessori? É, acho que é mágico. Os itens não ficam aparecendo, acho. É, porque senão estouraria. É que nem de Twitter. É, tem mágico. Tem mágico que ele se molda. Tá, mas eu não tô na forma... Depende da transformação. Eu tô na forma de quatro patas. Quatro patas? Então, quatro patas não. O bípede o item fica. É. O bípede o item aparece. Porque daí, tipo, como tu não... Senão não estaria usando, não botaria aquelas armas. Então volta. Ah, então você tem um anel mágico com o qual você pode se comunicar com eles. Interessante isso. Vou olhar depois. Ele fica olhando pra você. Algum outro pensamento passa pela mente do Moreno nesse momento? Não. Não? Ah, na verdade é... Como que eu vou me livrar dessa situação, né? Mas aí eu tento pensar nisso, né? De gata tá indo, filho. Ela não parou, não. Sim, ela tá indo. Ela tá indo lentamente. Você vê ela subindo assim na sua pata, devagarzinho, indo em direção ao seu crânio. O Garland, então, filho, olha... Então, pensamento como eu quebraria esse encanto. Uma coisa pra me quebrar o encanto, pra tentar... Ele olha pra você e fala: não adianta resistir. Você já é meu. Mas já que você está tão preocupado com seus amigos, vamos ver o que mais eu consigo extrair a respeito deles de sua mente. Agora você faz um save throw de sabedoria. É, só dê pra mim. Um negócio resiliente. Não, não dá. Só tem vantagem de save throw. O talento? É. Não tô sem dar. Você tá lento mesmo, né? É. Não sei se foi resiliente, alguma coisa engraçada com carisma. Foi resiliente. Achou aí já? Mas não, dá vontade, ainda. Mas dá vontade de dar essa constituição? Não, porque já dá proficiência. Alguma coisa de carisma, né? Não, você ganha o save throw em resiliente. Em um atributo. Você aumenta a constituição. Não, aumenta um atributo escolhido. E dá proficiência no save throw. E proficiência... no saving throw daquele atributo. Você ganha mais 7 de bônus. Que já é o equivalente à vantagem. Você pegou isso de epic boom? É, pegou isso faz tempo pra poder pegar o Demon Hunter. Ainda aumentei o... Bom. Eu tenho 6, ele vai jogar com esse mortalismo. Nesse save in throw, você tem direito a jogar com vantagem. Tá? Eu peguei Constituição, mas aí depois eu peguei várias vezes que teve pra Constituição. Eu só não tenho força. Eu também. A Toff também. A Toff não tem força, mas ela tem consciência que você não tem mais 12 de força. Eu só não tenho força, a Toff também não. Você não pegou nada do monge ainda? Pegou do monge. Ah, é agora então que você pega no nível 15. 19 com 12? O monge no nível 15, pega consciência em todos os centros. 21. Assim, peguei... 21. Então, você já tem força. Falou? Não, 19 com 12. Não. 31. É 31, né? 31. Você tem força. Eu vou adicionar um D6. Eu quero ser rápido, não quero ficar conjurando magias todo momento. Filha da puta. O D6 vem em cima. Ele olha pra você e fala: está resistindo. Isso não vai adiantar. Podemos fazer isso a noite toda. O 15 ele sofreu, não sofreu velhice. E ele faz a magia de novo, vai. Mais outro. Quando vai falhar. É no final do turno que ele faz o save? Não, é no momento que o Gardner tenta ir mais profundamente. Mas no Road Monster não é igual ao Road Person? No final de cada turno você faz o teste? Não. Tem certeza? Absoluta. Não é Road Person, não é Road Monster que eu usei. Quanto? 27. 27? Soma 7 é 4, 5. Carai, viu? 4, 5. Falhou. Era 25, né? Era. Por enquanto é 25. Murray, você sente aquela pontada, aquela vertigem de algo invadindo sua mente com ferocidade. E aí ele começa a ler sua mente. Conforme ele começa a ler sua mente, ele vai se aproximando de você. Os tentáculos vão oscilando assim, próximo ao seu rosto. Você sente os tentáculos lambendo seu rosto assim. E vai envolvendo assim sua cabeça, pouco a pouco. Os tentáculos lambendo seus olhos. E ele põe assim, os tentáculos sobre a sua cabeça. Você sente a língua dele saindo dentro daquela boca redonda, rodeada de dentinhos, lambendo assim em topo da sua cabeça. Aí você ouve o ranger, o estalar da mandíbula dele se abrindo, e você sente que ele vai devorar seu cérebro ali agora. Mas então ele para e se afasta rapidamente da gaiola. Olha pra você espantado. Ele viu que isso. Provavelmente. Se não tem porquê, ele se afasta de si mesmo. Ele encostou no laser, queimou. Ele ficou olhando pra você. Ele encostou no laser. Um toque mágico, ele tá aqui. Ele ficou olhando pra você espantado. Olha pro chão. Olha pra larvinha subindo na sua perna. Olha pra si própria. Agora ele vai colocar a larvinha, viu? E aí ele olha pra você. De alguma forma, por trás daquele rosto alienígena, você sente que ele tá sorrindo pra você. E aí ele fala pra você: interessante, sua mente é confusa. Precisarei de uma outra um pouco mais apurada pra satisfazer minha curiosidade. Mas as coisas que você me revelou trouxeram uma luz nova aos meus objetivos. Mais um demônio. Por hora, eu quero que você faça o seguinte, meu irmão. E aí ele começa a falar umas coisas pra você e te dar umas ordens. Ali no privado. Não foi Cold Monster que eu usei. Dominate Monster. É só bater no monstro. Saiu o pet. Vai lá no quarto, vai ter. Vai estar bastante sol. Vai estar saindo. A gente falou que lá na moto tem na água da boa. Perigo. Vou botar um quentágua. quero ver minha mãe. Vou jogar o carro pra ir lá. Tá 16, tá de começar a correr. Mas é fechado? É. Tá, mas é muito. Ah, tá. Tem. Assinatura, você ainda que é. Domingão ainda? Não, que é. Turbado. Tô cheio de posse d'água. A gente não descansou, né? Tá muito fodido. É só aumentar das magias. Tá porra! Eu não tenho que gastar meu FP. Agora foi a estaca. Morre tudo. Morre que o vampiro tá solto. Foi a estaca. Tá aqui fora, Pingo. Tá acendendo lá dentro. Vai lá fora, vai lá pra dentro. Pingando água em você? Senta aqui, ó, que tá me dando. É molhar os livros, essas coisas. Eu é de boa. Você sei. Ah, não, eu não quero pegar resfriado, não. Se o sangue de dei, não dá pra pegar resfriado, não. É. Melhorou, hein? É, preciso fazer uma área com os veganos. Bom. Enquanto isso, na casa da Kyra, vocês estão lá, você está lá lendo o livro, né? Vocês estão decidindo o que vão fazer, estão aguardando a Toph mandar um sinal para vocês. As horas vão passando. Eu já vou fazer a parada já. Que parada você vai fazer? Vou pedir pro Celerinho mandar uma mensagem pro Griel. Ok. Manda uma mensagem para ele, para ele voltar à consciência. Tá. Vai lá, hein. Vem você, Bredão. Uhum. Griel. Sou eu, Semerim, seu parceiro, o único elfo e o último elfo do nosso grupo. Você está meio atormentado agora. Preciso que você clareie um pouco sua mente e repense nas suas ações. Nós não somos seus inimigos. Nós somos seus amigos. Os últimos amigos que você tem. Por que está fugindo da gente? Vem até nós. Não tem resposta do Gabriel. Não, mas aí eu escrevo isso. Escreve isso no meu livro. No livro? Ok, primeiro deixa eu ver se a mensagem chegou. O que tinha que fazer mesmo? Chegou. A gente tá no mesmo plano. Então não. Ah, não, não. Era verdade. Mas deu certo. Tinha que jogar o quê mesmo? Pra não morrer? O bagulho lá? Constituição. Que bagulho? Com o selo que eu não quebro, tem que jogar o quê mesmo? Pra não morrer? Posso ler em voz alta? Não tem como, morreu. Não. Não, porque teoricamente ninguém leu, né? Mas você escreveu isso na frente de todo mundo, né? É, enquanto ele tava mandando mensagem, eu sento na cadeira assim, põe o livro assim, porque ele é grande, né? Vai escrever no livro, isso é um dedo e mata todo mundo. Bom, todos vocês vêm. Todos vocês. a se escrevendo no livro. O estralo dele mata tudo. Por que parece uma música triste do nada? Mas é porque já enfio a mão na minha bolsinha assim e já pego uma parada. Iruíro. Iruíro. Chegou. Bem na hora. Ariel chegou. Bem na hora de responder. Bem na hora de responder. Ele já vai. Ele já vai. É o guarda-chuva. Caraca. Hã? É o guarda-chuva. Vou pegar. Pega o guarda-chuva, demônio! Eu falei três vezes, copeira. Copeira. Ah, do lado. Ah, tinha visto. Você viu a saindo? Porra do gatinho. Só de graça. Olha, pressão todo mundo lá. Vai ser. Só que é igualzinho no. Ele não pegou guarda-chuva pra vocês! Esqueceu! Aliado. Ah, não deixa de roubada, velho. E aí, gordinho? E aí, tudo bom? Tá. Apanhou muito? E o Airsoft? Pode repetir a frase, então? Nossa, é muito grande, mas... Eu repito, então, de forma resumida. Grel, você tá lá na torre. E aí o anel toca. Começa a tocar o anel. Você vai com o ouvido pra ouvir. Correto? É difícil convencer, o homem só tem um espaço. Tá aí dentro. Não vai ouvir com o anel, então sim. Eu não vou fazer. Ainda, por enquanto não. Esqueci de falar pra você. Aí você põe o anel no ouvido e começa a ouvir a mensagem do Celerinho. Griel, você parece meio atormentado. Volte pra junto de nós. Nós não somos seus inimigos. Nós somos seus amigos. Somos seus amigos, vai ficar tudo bem. Venha para nós. Você ouve a voz do Celerinho e se passa uma confiança tão grande, tão grande, tão grande. Que parece que é magia. É? Parece que é magia. Não fui eu. Uma confiança tão grande, tão grande. Você chacoalha a cabeça e você pensa: caramba, que merda que eu tô fazendo? Fugindo dos meus amigos. Onde estão com a cabeça? Por que eu vim parar na Torre de Lenore? Estava errado o tempo todo. E aí um portal mágico surge diante de você. Não, já fiz. Não fui eu. O portal não mostra o outro lado, né? Eu acho que não. Mostra. Mostra? Ah, o espelho não era portal? Se não, for portal, mostra. O portal que o clérigo faz? É. Mostra o outro lado. Do outro lado você vê o Theon girando a mão assim, abrindo o portal pra você. É, Theon. Doutor Estranho? É, Doutor Estranho. Doutor Estranho. Theon, vocês estão lá na casa da Kyra. Não, tá? Tentando decidir o que fazer com o Griel. Gastou slot aí. Tentando localizar a tosse de algum jeito. Quer uma toalha? Não, tá fresquinho. Tentando localizar a tosse de algum jeito. Tá? E aí a Ciri. A Ciri pega e fala. Bonita não. O que tá escrito, Rafa? Pride. Massa, cara. Bonito. Parece ser gostoso, leve, né? É, parece até tecido de... É, mas é gostoso, viu? Bonito, muito bonito. Então, Rafa. Pronto, todo mundo já chegou agora, vocês podem ficar aqui pra dentro. E parou de chover também. Bom, aí vocês vêm. A Siri fala pro Celerinho. Celerinho, manda uma mensagem pro Griel. Pra ele incentivar ele, pra ele... voltar a si, voltar pra gente. O Celerinho cata o anel, começa a fazer assim, ele pega, senta numa cadeira, abre aquele livro de couro gigante e começa a escrever nele. Mas o Theo não vê, o Theo é cego também. A visão tá vendo por ele, não tá? Agora tá. Agora tá. Não, mas ele falou que a visão tinha ficado encantado. Escrevi. E a Celerinho tá escrevendo um livro. O tá. Que é o selo? O Celerinho termina de mandar a mensagem, você levanta e abre um portal. Do outro lado do portal tá o Griel. O Griel atravessa o portal. O Griel não atravessa, o Griel é sugado. Sabe que eu poderia obrigar ele a ver, né? Então, você obrigou ele a ver. Não, magia... ela obrigou. Não, a magia obriga ele a ver. Eu falo, pera, uma... Griel. É que a gente não sabe o que ela fez. Então, pra ele, o É que assim, a menos que ele esteja num lugar que impeça esse tipo de magia de teletransporte, tipo a torre. Ou tipo um semideus. Um, dois, três. É que qualquer um pode fazer magia, menos você. Cinco com a Lisbeth. Seis com a cara. Joga um D6, alguém. Da magia. Eu jogo, eu sou pior. Joga. Já caiu 4. 2. Metade, vai. Um, dois. Quando você termina de atravessar o portal, Grel, a Ciri vai até você, tira das coisas dela uma erva, entrega na sua mão e fala: toma, fume isso. É caçatinga, é um vermífugo poderoso. Vai, Paulo. O Guilherme é um cachorro mais. Agora. Tomando vermífugo. Você precisa fumar pra se livrar dos seus inimigos. Fuma também. Fuma. Tá bom. De boa. Fuma aí. Peraí, se ele tinha fumado alguma vez antes? Não. Já. Eu nunca vi, eu ofereci o cachorro não aceitava. No orfanato. Mas quando o castigo fumou uma caixa de charutos, aí seis. Nunca mais quis. Eu tinha 6 anos. O charuto tinha um neguinho assim. Ok, já fumou. Fumou? Ok. Apareceu um portal. Grel, já tira uma magia de nono. Quando você fuma aquela erva. E um diamante. Aí, mensagem, né? Aquilo ali não é erva do condado, não. Usou o meu diamante. É forte pra caralho, mano. Diamante, se você quiser. Aquela erva é extremamente forte. Você fica zonzo, vê estrela, te dá uma ânsia de vômito forte pra caramba. E aí você não aguenta. Vomita no chão. Quando você dá aquela vomitada no chão, você escuta um bater de pé assim. Pesado, forte, irado, do estronço indo buscar um pano pra limpar. E aí você olha no chão, ainda meio atordoado por causa do poder do fumo, e aí você vê rastejando no seu vômito uma larva, tá? Tentando sair do seu vômito, e aí a larva vira de ponta cabeça e morre. Caramba, morreu pro seu vômito. Na Constituição? Agora foi no humor, hein? Vê se sai. É, o meu é com gelo de limão. Olha, eu tô sendo cortês. Estrôncio. Muito obrigado. Limpe o chão. É. Não, roubo dela. Obrigado. Sai fora. Tô e a caneca dela é maior, viu? Deus, Deus. Rouba tudo. Uma erva do cara na casa do meu amigo, né? E aí, tipo, eu fiquei pensando na frente de bota pela casa. Brigadeiro do condado também? Aí, tipo, amiga do ele foi o rolo, ficou tocando e na hora que a gente foi, o negócio já bateu. Ela tava de carro assim. Ele simplesmente começa a diminuir a velocidade, olhar assim do lado. Onde eu tô? Onde ele tá? Nossa, eu não. Que lugar é esse? Não, meu Deus, aliás, você tá dirigindo. Eu falei, onde eu estou? Eu sabia onde era o ponto A e onde era o ponto B. E eu sabia o caminho inteiro. Eu não sabia que ponto do caminho eu tava. Exato, eu não sabia que parte do caminho que eu tava. Eu sabia o caminho inteiro. Falei, tá, você é o caminho, mas onde Nossa, eu tô? Meu cu fechou. Você achou que ele já tava dominado pela larvinha, né? Não, foi pela larvinha. Foi pela larvinha, né? Não foi muito do nada. Onde eu tô? Ah, eu, como assim? Eu tô tentando me enganar. Aí quando eu vi que ele tava olhando pro lado, eu falei, Ariel, você não sabe onde você tá? Ali, como assim? Mano, deu um desespero pro seis quarteirões. Ele tava no caminho certo, mas ele deu um branco. Eu tava ali na frente da biblioteca, eu achei que eu tava no, na curva já pro pontilhão. Nossa! Aí eu comecei, caralho, mas não tem árvore. Onde eu tô? Aí eu achei que tava na rua 5. Né? Olha! Que viagem! Que viagem! Que viagem! Tá gravado essa viagem. Não é piada. Não, ainda não. Mas foi a sua viagem, está gravada. Essa foi a viagem do Griel quando ele filmou. Tem mais coisa aqui. Que ele era de um outro não mundo tem, onde existia carro. Sim, moça. Muito cuidado com as coisas que você escreve. Porque você cometeu duas falhas. Escreveu? Escreveu três falhas. Não, escreveu e escreveu de novo. É. Duas falhas. Três falhas, tá vendo aqui? Ó, tem que ter uma vírgula. Nossa, a vírgula ela caga, hein? O que é o Nimbio, professor Pascoal? A vírgula caga. Por quê? Ela caga o texto. É, se você não colocar direito, você caga. Você perde o brilho. Bom, eu ia falar você. Grial, depois que você vomita a erva, passa instantaneamente o efeito do fumo. Você fica. Você sente. Bem, revigorado, como se nada tivesse acontecido com você. A erva a larvinha morta no chão, tá? E aí vem um estronço com um pano, ele recolhe com um pano, leva pra jogar fora, tá? Você tá tentando entender ainda o que aconteceu, vocês ainda estão tentando entender o que aconteceu, tá? E aí chega o estronço, depois que ele limpou o chão, ele volta com um regadorzinho, tá? Um negocinho de metal, tá? Com uma ponta toda furadinha, aquele regador clássico que a gente tem no mundo, e ele começa a aguar os inúmeros pezinhos de caçatinga que tem na casa da Kyra. Eita! Oi? Essa não fui eu, não. Ah, foi. Tinha isso antes, Jeff? Não. Ah, foi. É facilmente, não é tipo cada esquina. A Kyra é maconheira agora? Ela escreveu que era uma flor facilmente achada. Apareceu um monte de flor na casa da Kyra. No mundo. No mundo. Ah, em Ayrton. Não, peraí. Você tá esquecendo que na casa dela é um outro plano. Se a gente for de novo ver se tá o seu, né, oceano, vai ter lá as plantinhas. Você entendeu, né? Manja essa mambaia? Um trocou. Não, agora ela mudou. Então ela mudou tudo. Nossa, ainda bem que eu importei um pouco lá de São Jorge, porque meus pais são plantadores de... Caçatinga! Caçatinga. Ah. Combiano. Caralho. Você alterou o universo. Ela colou uma pedinha ali, deu papo. Vocês não imaginam o quanto. Ela pensou, ah, só uma flor. Eu imagino, por isso que eu queria que ninguém escrevesse essa porra. Só uma florzinha. Então você deveria não ter sido pego pela larvinha. Eu ia resolver isso. Agora não, não ia. Falou. Isso é pra um lado bom. Pelo menos agora você não pode voltar mais pra um menor. Ah, posso. Até. Não. Aqui tá a muralha. Uma árvore de distância. Passo. É assim. Eu toquei em todas as árvores no caminho. Mas você não entra mais na torre. Porque você não é mais daltônico. É... Brincadeira. Brincadeira. Mas você ia matar. Foi por pouco. Na real, eu queria ver como que ela escreveu isso. Porque não existe palavra daltônica. Como que ela escreveu isso? É com isso que eu conto. É com esses pequenos detalhes que eu tô contando. Ah, o Grial agora enxerga normal. Exato. O que é normal? Igual o Theon. O Grial explana. Agora você é cego. Agora você é daltônico cego. Cada um tem sua visão. Daltônico cego. Você enxerga tom de roxo. Daltônico cego e caolho. Ele vê ele chegar tudo preto, ele enxerga tudo branco. Tudo roxo. Ou faz igual o cara quando nasce realmente cedo, enxerga tudo chuviscado. Só porque a gente chegou agora e não teve a conversa do início, né? A gente já falou as besteiras. Vamos voltar pro jogo. Vamos voltar pro jogo. Ok, aconteceu tudo isso de forma muito estranha. Será que o Murray tá bem, né? Saiu daqui correndo? Não sei, eu nem vi ele sair. Tenta falar com ele. Você é amiga dele? Não é tua amiga. Não tem uma amiga dele. Quer dizer, amigo dele. Sim, parece que você deve estar meio atrasado. Espera aí. Você tá bem? Não, isso chegou no refúgio dos elfos. Vou lá, saí. Okay. Leva a caçatinga! É normal. Tem no caminho. Mas quem tinha trouxe de fora? Tá mais do Zelpo ainda, filho. Eu tento te na floresta tem de morte. Mas não como um ataque, só tem expedição. Amizade. Você deu, tipo, você não, vai. Tô indo. Então vai, ataque. Eu tento ser gentil. Rafa, crítico natural. Eu tô fazendo a destreza pra desviar dele. Desviar dele? É, tentou agarrar o... Ah. Okay. 35, lá, pra dizer. Na verdade, é só CA aquele. Não, é agarrão. Agarrão. Agarrão é Atlético versus acrobático. É como se fosse um ataque. Não, você joga é Atlético versus. É uma ação de ataque, mas é um deles. Teste contestado. Agarrão. Ele CA. Pode fazer Atlético escrito Atlético ou acrobático. Ele pode tentar 35, força, passei, né? Evitar o seu agarrão. Eu tô indo lá. Vai pro refúgio dos elfos? Acrobático. Vou. É... Tânia. Lindir. Ou é o elfo que vai salvar a vida de todo mundo? Mas sinceramente, quem entrou outra larva? Ah, tá. Separou ou morreu? É assim. Ok, Grell sai correndo em direção ao refúgio dos elfos. O que os demais fazem? Correndo não, Jeff. Eu saio do plano da Kyra, a primeira árvore. Atravesso. Vou direto pro refúgio. Mas você não tem isso aí só uma vez por dia? Tenho, só que também tem a habilidade que eu ganhei da minha deusa, que é a mesma coisa. Eu tenho não devia ter gastado um slot do Theon. Devia ter gastado um slot do Grial mesmo. É, porque ele não ia conseguir fazer magia. Ele não ia conseguir fazer magia. Ah, sai isso, mas eu quero sair mesmo. Sai de menor e volta pra casa. Aí vai a pé. Desculpa. E um slot de level 9. O Grial vai fazer diários de motocicleta e tá por menor inteira. Voltando a pé. Pra isso, cuzão, agora abandonar a gente. Escreve que ele morre atropeçando numa pedra com a velocidade excessiva que ele estava. Aí você fala assim, a pedra é comum. Ele mergulho comum no mundo inteiro. O cara tá na rua 5, né? Que tem paralelepípedo, assim. É. O cara tá andando e ele mora paralelepípedo. Só não passei todos. Droga, esse Grial é muito afobado. Ah, detalhe, Grial, uma coisa que você esqueceu, mas você nem se preocupou com isso, porque tá preocupado com o refúgio, né? O livro tava na mão da Cieira. Aberto. Aberto. E ela com uma pena na mão. E ela com uma pena pingando tinta na mão. Ainda bem que era tinta, não era sangue, principalmente. Não, mas vai pro refúgio. Você já viu aquele vídeo do macaco segurando o macaco? É isso! É assim, isso que não é uma pena, né? Puta que pariu! Segurando o macaco e aí segurando uma. É isso que vem na mente, cara. O Lich segurando o macaco. Não deixar de ser do Lich. Só pela zoeira. Foi porra. Sabe o que é isso aí? É culpa da filosofia e sociologia, o corte na verba. Sabe aquela foto que tem dos caras num barquinho, o cara segurando o balazo com a ponta do barquinho? É isso, cara. Puta que pariu. Quem quer matar? O potencial de vai na merda tá estourando. Já tá, ó. Pera, não é uma coca, ela quer matar nós. Eu quero. Passa aí. Ok, Grial correu pro refúgio, os demais fazem o quê? As cocas ultimamente estão melhores, elas estão pondo mais gás. Ciene, até nessas grandes. Oi! Eu estou cansado, quando a Toff mandar o sinal, você me avisa? Claro! Eu vou estar no quarto ao lado. Tá bom. Eu vou meditar enquanto isso. Show! Vou fazer meu transe. Ok. Não existe mais. Eu preciso disso, note, por favor. Não, Ciene vai transar, então. Ciene vai fazer o quê nesse momento? E mais que a Ciene vai escrever? Pessoal, e agora a Ciene ficou sozinha com o livro. Meu Deus do céu! Não, ele vai estar no quarto só. Ainda bem que eu não tô ali. Privacidade, então. Pessoal, a Toph também tá? Não. Só tá você, a Ciene e a Lisbeth. A gente tá esperando a Toph. A Lisbeth, como tá de NPC hoje, ela fala, bom, eu também vou descansar, então. Faz sentido. Droga, vai pro quarto. Só fica vocês dois. Eu fiz. Ela foi transar com inimigos mortais. Eu só não parei o Grial de Força Bruta, porque iria complicar. Ah, ele conseguiu, né? Tá apaixonado. Ah, querido, você ia ficar imobilizado sem querer fazer qualquer coisa. Aliás, eu podia te dar missão e você ia ficar 30 dias... Assim. Fique do meu lado de guarda-costas. O cara tá pistola hoje. Eu tô puta, eu queria de novo, saiu. Calma, tá, Theo, eu vou acompanhar o Gabriel, tá? Pra ver se não ocorre problema. Sim, mas tem a Toff e o Moore. É, ele se vai ver. Sentinela. Tenta ver onde tá o Moore, caramba. Ok. De novo, vou fazer sim. Uma magia. Que não tem. Já como que não tem? Tem. Ele não tem slot, ele não tem. Não vai fazer, não. Eu faço aparecer a minha corrente. Meu. Ok. Que é isso? Segure. Pra quê? Segure. Eu odeio suas correntes, eu não quero. Fala pra quê? É aquela garra onde viu a pena. Eu amarro ela em eu alguma tenho as correntes, árvore na casa. Cara, vocês vão conseguir ver minha corrente e me seguir. Eu vou atrás do Murray. Ah, você tá de brincolho. Você acabou de falar pra ele não separar e você vai atrás do Murray. Sim, mas com uma chance de vocês poderem me seguir. Eu tô meu sentindo. Bem, o Murray deve estar tá bem, só precisa saber onde é que ele tá. Ele é o ele Murray. Ele está com a cidade cheia, infestado por aquelas minhocas. Exato, ele vai pisar em todas. Ele é um bárbaro, ele exato. Tem força. Ele vai ser cuzão, agora bonito. Eu tenho controle. Come cérebro. Só muito descobre bem. Onde ele tá. Não precisa separar mais ainda. Griel já tá, já correu. A Toph já tá na puta que eu pariu. O Murray tá vai saber Deus onde. Eu sinto que eu vou precisar que vocês saibam do espelho. Mesmo que eu não saia daqui. Pronto. Bate na porta. Silêncio. Vou olhar pela vou fechadura. Bem... Pois não? Você olhou? Não, tipo... Você vou olhar pela fechadura, pois não? Eu vou olhar pela fechadura, abre a porta. Você perdeu acho isso. Que a pessoa não ouve. Ah, tá, já sei que você perdeu ouve? Isso. É outro plano. É, você acabou de perder um bagulho tão engraçado. O quê? Eu vou na fechadura e olho. O cego! E aí ela abriu a porta. E aí ela vai pra lenda assim, lendária. Ele tá assim, as lendas lendárias. Ele tá olhando o bagulho e ela com a porta aberta, tá ligado? Ó, oh, não tem ninguém, não tem nada. Não, se eu vou lá na fechadura. Eu não sei que eu não tô com vou lá na fechadura. Realmente, ele abaixa, aí ela abre a porta. Ai! Droga! Eu tô chegando nela, eu tô batendo. Pensa em ver a gente tá na dragão de novo, mano. Inclusive vai ter mais lendário. O que é que isso do gênero? O que é isso? Olha quando você abre a porta. A pessoa. Depois o cego aqui sou eu. Ai, Murray, você, o que você fala pra eles? Chegou. Ah, eu sei. Chegou. Pai, eu começo a gritar socorro. Sério? Sério. Socorro! Socorro! Socorro! Eu perguntei, tipo, falei, mano, será que é eu ou não? Tá vendo? Você. Ele bateu e foi parado de porta. Falei, caramba, eu não vou fazer isso, velho. Por que ele foi parado de porta? Você não vai? O que você vai fazer? Eu ia tentar chamar a atenção de todo mundo, apavorado. Falei que eu tava sendo atacado, alguma coisa do gênero, não simplesmente. Mas é gênero feminino? Tipo, ficou. Os caras, entra! É, masculino, o Banco do Brasil vai vetar. Tá? Você esqueceu do bagulho que você me falou? Não, não esqueci. Ah, tá lá, né? Obrigado. Por que isso invalida? O que você me falou? Por que bater na porta invalida? Eu não sei. Presidente do banco vetou, mas. Você facilita as coisas pra mim. Eu acho que depois de um... Qual é o problema? Não, ok. Sim. Quer mudar? Pode mudar. Você chega na porta. O que você faz? Vamos lá. Ah, vou gritar. Vou chegar a hora que eu vejo que eu tô chegando no... ali na redondeza. Eu tô apavorado, gritando. Socorro! A gente tá em outro plano, num outro. É, a gente não ouve. Exatamente. Agora foi melhor. Socorro! Você tem acesso à porta, é só você entrar. Então, mas eu acho que na casa da Kyra daria pra ouvir sim os gritos do outro lado. Porque ouve a porta batendo. Então, mas a porta tá em contato, né? A porta, vamos dizer assim, é o limiar. Tipo, eles caras, chega na porta. Socorro! Eu acho que o portão é o limiar, porque tem um cavalo. Tipo, eu vou ser bem justo. Eu vou jogar um dado aqui, se der par, vocês conseguem ouvir alguém gritando lá de fora. Se der ímpar, não consegue. Não, simples. Jeff, não precisa. Ué, mas você fumou uma troca? Que dado é esse? Peraí. Então é par. Eu vou bater a porta, depois sair. Eles vão vir abrir a porta. Para que se eu perto da porta, eu vou gritar. Ok. Agora faz sentido. Bateu na porta. Pera. Então vai, põe o olho na fechadura. Aí escuta o Murin gritando lá e fala, socorro. Não tem ninguém. Tipo aquela cara de... Turma, socorro, acode eu! Ela tá me torcendo meu braço, tá pisando meu pescoço, na verdade, turma! Uivando, né, na verdade? Melhor. É verdade, tem um cão uivando lá fora. Ele não fala normal. Não deram alimento pra ele. Não tem articulação vocal? Não. Sabe o que eu imagino? Eu coragem. Não, tem sim, tá bípede. Eles ficam lá, tá bípede. Tá bípede. Não faz sentido você estar quadrúpede, né? Não sei. Você se transformou no meio do caminho. Bom, se ele tá como que ele bateu na porta? Eu teria controle com isso? Se o cara controlou ele tá normal. Ele tá na forma humana, então. Tá na forma humana? É o mais simples, não, né? Se o cara controlou ele... Qual que seria a forma mais natural pra você bater na porta? Meio humano. Então tá em forma... Eu acho que ele já entraria, na verdade. Tá em forma porque normal. Porque ele vai atravessar a cidade. É verdade. Então tá na forma humana. Que lobisomem vai atravessar a cidade? Todo mundo fugiu. Que um orc vai atravessar a cidade? É pânico nas ruas invocadas. Ah, meio orc. Ah, isso aí é normal pra eles! Pânico ali é normal! Pânico na segunda-feira. Tudo que você não quer é causar pânico, pelo que você me falou, né? Pânico na rua é meio orc. Ali pra Valcária, ali depois que a gente chegou em Valcária, pânico aí é comum. Então é meio orc. Ok, Murin bate na porta, começa a gritar socorro lá do lado de fora. O que vocês fazem? Eu não sei se isso seria possível. Você falou do jeito que eu estou. Possível. Tá sim, tem tá em forma humanoide. Né? Tá em forma humanoide. Jeff, só pra explicar também. Ah, mas aí, tipo, de forma humanoide, não quebraria o... Hã? Não quebraria? Me dá um papelzinho. Bom, com árvore eu sei que não tá. Não é mágica. Até onde a gente sabe. É doença mesmo. Alguém tem uma folha de papel pra... Eu tenho. Não, cadê os Platon? Eu tenho aqui. Cadê os Platon? Só rascunho os Platon. Ah, muito magia é uma coisa. O Gabriel usou dois quadros, você só passar. Dominante. Não, mas. Ainda tem. Memory, um gigante, um dragão. Só faz o roleplay. Igual por causa do da magia, mano. Só faz o roleplay. Não, beleza, ele gritou lá fora. Gritou lá por socorro lá fora. E vocês ouviram porque vocês abriram a porta. Então eu estava preocupado com o Murin e ele estava lá fora gritando socorro. Beleza, volta um pouquinho, eu guardo ele na mochila. Salerim! Isbet! Murin precisa de nós! Saiu, ok. Então, o que você fez? Fecha a porta, Théo. Tô escrevendo um livro. Tô escrevendo um livro também? Tô escrevendo outra coisa. Para que eu saia, eu fecho a porta. Você nem tentou olhar pro... Você saiu ou você entrou? Murin? Hã? Não. É porque o Murin saiu faz 15 minutos. É, ele saiu faz 15 minutos. Então, tipo assim, o Murin bateu na porta. Não, é tipo, é o mundo inteiro agindo. É o mundo inteiro agindo. Então, até ele achar o Murin, ele já bateu. Ele esqueceu. E eu fazendo. Mas o é que eu não tô entendendo o que tá, mas pode ser. Obrigado, Jeff. É que os códigos aqui dependendo do código não vai, Fih. Você quanto sabedoria? Eu? É. Bastante. Passa pro Murray. Dependendo da forma. É que você tá agora. Tem mais 3 de. Humanoide. Mais 3. São 118. 16. 17. 17. Ah. Mas dá tempo ainda. Eu só tô esperando. Proteger ou projetar? Os dois. É mais ou menos os dois. Então proteger tudo. Projetou. É possível, é possível. Aí no caso tá na árvore. É projeção, é projeção. Não, mas... com, ok. Com, eu vou fazer no jeito que ele falou pra mim. Na projeção. Uhum. É, você entendeu. Não tem árvore. Aqui, okay, o Mori entrou. Mano, como que você vai fazer? Não entendi. Escreve aí, escreve aí, escreve aí. Caralho, mano, vai conversar lá e... Agora pode, deixa eu ver, pode ir. É. Na casa do cara tem um jardim. E dois cavalos, um falante ou não. Fala assim que o Lamborghini sabe duas palavras. Sabe duas palavras, ele sabe fome fazer mar e sabe fome. Fome, meu irmão. Não quero fazer isso. Gnisbet, três palavras. Caralho, o vocabulário tá... Tá aumentando, tá aumentando. Em pouco tempo, hein? Cada mês ele aprende uma palavra nova. Parece um bebê. Bom, ó, seguinte. Faz da melhor forma, interpreta da melhor forma. Tá, mas o que aconteceu? Ele bateu, aí eu vi que era... Segue seu coração. Isso. De qualquer jeito, vai na porta. Aí ele falou socorro e... falou socorro. Ele foi pra chamar eles. Aí, teoricamente, eu voltei, guardei o livro, chamei os caras que tá lá dentro. E você foi lá fora. Você foi lá fora. Saí atrás, eu fechei a porta. Eu vou chegar meio que... Não, vou abrir a porta pra ver que ele, mas ele gritou e correu pra porta. Ah, ele gritou e foi pra lá longe. Fugiu. Ele não tá tipo, socorro, socorro, abre a porta. Negócio da pra ver se ele tá brincando de pica-pau. Um foi correndo pra cá, você abre a porta. Você foi escondido? Mano. Dá um delay assim. É a maquininha. Não, tá afastado. Portão tá com ele abriu e tá chegando. É, você abre a porta e aí você vê o Murin chegando. Meio quarteirão de distância, aproximadamente. Chegando esbaforido, machado na mão. Machado na mão? Machado na mão, esbaforido. Tá? E joga percepção. Não foi ele que bateu na espera, porta. Ele bateu na porta e tá longe? É. Joga percepção. Joga percepção. Atenção, você viu ele bateu na porta. Não vai, não usa a off. Joga percepção. Eu tô usando off. Não foi ele que bateu na porta. Tem alguém ali do lado esperando só. Fecha a porta. Ela fechou, ela saiu sozinha e fechou a porta. Não, eu voltei, peguei o livro, chamei os caras, então saiu. Aí, eu peguei e saí e fechei. Então saiu? É, eu ia atrás dele. Não, peraí, a ordem que eu entendi foi assim: você guarda o livro, sai e fecha a porta. Não. O Theo fez um bagulho e vai sair em seguida. Não, mas isso que eu fiz foi antes. Ele sai primeiro, depois então, da Ciere. Então quem saiu primeiro, afinal? Eu. Theo. E capitão? Ah, ele saiu, não. Depois da Ciere, saiu. E capitula, você não vai fazer tudo de novo. Pelo amor de Deus, já deu o rolo. Porque o Theo já tá na porta, eu volto. Você saiu livro. Com um águia ou sem águia? Com águia. Tá. A águia está enxergando por você? Ah, sim. Teste de percepção. Eu já vi ou não? Ah, você já sai em seguida, joga também. O que é? Não sei. É um 2. Vocês veem o Murin um pouco afastado de vocês, chegando correndo esbaforido. Mas que novo. Pô, assim que faz. Machado na mão, desesperado 3. Ele tá. E a sua percepção? 27. 27? Nossa. Ah, é, ela viu. Até uma. 19. 19? 27. 27? Ok. E... vocês saem assim, descendo a escadinha da entrada da Kyra, Murin chegando, esbaforido, não vê mais ninguém na rua, e vocês olham pra baixo assim, próximo da entrada, uma caixinha, desse tamanho assim, no chão. É mágico? Hã? É mágico? Não, mundano. Entendi. Eu sei o que vocês vão fazer. E o Murin tá, pelo que eu entendi que você falou, você tá indo desesperado, cansado ali, esbaforido, quase que arrastando o machado, chegando... onde vocês estão também. Se ele não abre essa caixa ainda, pois não sabemos o que é. Mas, Bitch, surpresas não são boas pra justiça. Tem ninguém aqui dentro. Surpresas não são boas, ponto. Sei lá, escutei essa coisa. Eu vou atrás do Murray. Precisa de nós. Tá, cuidado. Será que eles estão lá no fundo? Fique de vigia aqui, eu vou dar uma olhada lá na frente. Tá bem. Para que eu vou saindo, pelo menos que eu deseje alguma proteção contra esse Mind Flayer, né? Mind Blank. Ok, bem. Muito bom, garoto. Vem na minha mente aqui. Vem, filho da puta. Ok, o que vocês fazem? Eu falei pra vocês. Vocês três, o que vocês fazem? Estou intrigado com a caixinha. Tá intrigado, você para e fica na caixinha. Então. Seguiu o meu. Vai. Vai, você vai em direção, é ele tá indo de encontro com vocês. Ele tá indo na direção de vocês. Ah, tá, ele não tá fugindo. Não, não tá fugindo. E ele tá como se estivesse tentando salvar vocês. Exato. Tipo, não pega a caixa, não pega a caixa, não pega a caixa. E aceita lá assim, ó. Então eu tô esperando ele. Ok, o que você vai fazer? Tá aqui, ó. Será que eu... Tipo assim, na verdade eu tô meio que fugindo como se tivesse alguém me perseguindo, não? Sim, sim. Correndo, mas você tá correndo em direção a eles, certo? Para eles te ajudarem, óbvio. Prepara para um possível combate também. Ok, então descrevam certinho o que ação vocês... Ação preparada. Ação preparada aguardando combate. Qual que é a sua ação preparada e qual que é o gatilho dela? É a espiral da corrente para defender e atacar. Defender e atacar? Corrente de Andrômeda. Quando aconteceu o quê? Corrente defensiva de Andrômeda. Se aparecer algum inimigo, ok. Siri, qual que é a sua ação? Tô pensando em abrir a caixinha. Aí, tá ali, ó. Tá ali, ó. Surpresas são ruins, ponto. Vai abrir a caixinha. Tá aqui, surpresas ó. São ruins, mas a curiosidade. Não quer dizer tá que eu não vou abrir. Ela vai abrir pra não ter surpresa, porque ela vai saber o que tem dentro. Exato. E acabou a surpresa. É, mas aí eu vou ficar surpreso. Ah, mas aí não tem problema. Você sempre fica surpreso. Eu vou esperar alguém de dentro chegar. Ok. Se alguém de dentro chegar, aí eu abro a caixinha. Ok, isso é preparado. Murray, o que você vai fazer então? Eu só pra ver se tá preparado. Ok. Que... Aquela que você me falou lá dentro. Quando abrir a caixinha, joga uma chave. É. Não, disse pau. É o meu. Certo. Bom, passa um tempinho e sai o celerinho de lá de dentro. Rapidão. Preciso conversar com o Céu só. Aproveita que tá sem chuva. Toma, porque... Isso não faz isso quando tá me expulso. Você tem que ter... Espera trabalhar. Ah, não, relaxa. Não tem ciúmes, não. Eu sei dividir com os amigos. Mas vai que o Rafa tem. Aí vai ser teoricamente o problema vai ser dele. Qual foi o pé do frango, hein? Hã? Qual foi o pé do frango? Ainda tá os três se preparando pra ver se tem algum combate e eu vou abrir a porta. E quando eu abrir a porta, acho que as coisas vão explodir. Tizinho? Aí quando ele abrir a porta, ela vai abrir a caixinha. Eu sou a moita. Você é a moita. Olha o jogo Undersoft aí, ó. Eu sou a moita. I am Groot. Achou? Ah, tem uma moita aqui embaixo. Eu sou a moita. Cara. Oi, sou eu essa moitinha. Faz tempo que você não vê uma lâmina de barbear. Como que chama essa roupa aí, Claudio Hanna? Tem, assim, isso. Ok, abre a porta e o celeiro sai. Fecha a porta. O que tá acontecendo aqui fora? Percepção, passou, caixinha no chão, Murray perto de todo mundo, esbaforido. Ah, o Murray tá gritando que nem louco e a gente recebeu essa caixinha. Ô, Murray, por onde você andou? Não, celeirinha, a caixinha, deixa o Murray. Caralho. Nossa, prioridades, né? Tenho, tô muito puta com isso. Prioridades. Pô, isso foi meio explain, tá? Não rela na caixinha. Não rela na caixinha. Pode favor, Jeff. O que é isso? Uma caixinha interrupting? Eu tô assim, tipo... Não real na caixinha. Não real na caixinha. Pode ser presente de você, sabe quem? Voldemort. Isso, fala o nome dele, né? Quando ele aparece aqui. Eu não tenho medo dele. Voldemort, Voldemort, Voldemort. Não. Não, Bruno. Desejo. Eu desejo do fundo do meu coração. Voar para longe, para a terra dos dragões! Só pensa nisso, isso na cabeça assim, cara. Não, era terra dos dragões. Eles pegavam uma pedrinha de dragão. Eu desejo, desejo tudo no meu coração. Voar para longe, para a terra dos dragões. De meu dia fazer rir, não? Não é da minha época isso. Aventura! Vai começar lá. Nossa, é a segunda temporada da Shira. Tô feliz. Sério? Olha que legal. Vai! Pronto, você andou, amor? Você se engana. É a comida. Tá, ó, eu vou tentar falar. Você precisa pra onde você fala. É a fumaça. Você é pra ir de Marte. Mas eu já falei pra você, mas tá no esconderijo do Garnet. Porque a tranquilidade dele é fantástica. Eu acabei encontrando uns soldados. Estou sendo perseguido. Por quem? Pelas minhocas, pelo Garnet? Pelos soldados. Que soldados? O que ele encontrou? Ele encontrou que soldado? Soldados da onde? Soldados da lua? Caralho, é a milícia? É o seu milícia? Não pode, é? Pode falar pra eles que eram soldados escravizados do Garleth. Eram soldados escravizados do Garleth. Mas eles estavam com que roupa? Como assim? A armadura que você viu que eu te falei lá dentro. Armadura metálica. Ah, tá. E eles eram soldados do protetorado do reino. Era isso que eu queria saber. Agora chegamos no ponto. Isso eu não sabia. Ah, então esse eles. Sabia. Então eles dominaram parte do protetorado. Contate Arcan. My friend? Tá cinzinho. É. E o que mais? Você encontrou alguma coisa? Não. Você encontrou a Marno, vi eles e eu saí correndo. tô quase. Eram muitos. Eu não consegui batalhar com eles. Onde é que vocês estão? Só pra entender. Eu encontrei eles perto do templo de Lena. Ou ele chegou já? Chegou já. Ele tá na frente da casa. Porque ele tava vindo e tal. Não podia estar vindo. Você perto do templo? Sim, pois eu fui lá pra ver se eu encontrava a Marta lá. Aí a hora que eu saí, eu tava sendo cercado. Né? Vamos entrar então. Simplesmente me fugi. O paladino sabe. Aquele moço estava junto com eles? O cabeludo? O paladino. Que cabeludo? O Geraldo. O paladino. O paladino de Arcangela. Não, não tava. Não, ele não estava. Ah, que bom. Pelo menos aí não foi dominado, né? E eu amo pra você. Você sabe se eles conseguiram seguir até aqui? Olha pra você, ele é assim. Não sai correndo, né? Então vamos entrar logo pra que ninguém possa saber onde a gente está. Ih, sim, leva a caixa. Eu não vou levar a caixa pra dentro, eu quero abrir aqui fora. E o que você sabe o que é essa caixa? Foi você que trouxe. Não sei, não. Não foi ele, então ele já sabe onde a gente está. Entra. Claro que ele sabe, ele fez uma visita pro Celerim. Presencial. Aqui, daqui três, antes de 3 horas. Ele veio aqui, é o Celerim, my friend. Você quer larvinhas? Por que vocês não me avisaram antes? Eu avisei. Ele avisou. Quando vocês chegaram na área, eu avisei. Você vai tem uma larvinha? Será que eu sou com a ativar o trigger, você fala, Jeff. Não estaria. Bom, vamos entrar. O que será que vai acontecer? Fazer uma santificação na casa da Kyra pra que ninguém além tá da gente possa fazer melhor. Entrem. Okay. Eu pego o machado e eu vou acertar a caixinha. Não, eu tô com a mão na caixinha. Tô com a mão na caixinha. Eu falei, entrem. Eu não vou. Eu peguei um machado. Eu quero ver o que tem na caixinha. Espera. Você não vai ver o que tem na caixinha. Você vai ver depois que eu destruir. É, não dá pra ver. Provavelmente é algo ruim. Por isso que eu quero ver. Dá sim, porque ela vai sair. Não quero mais coisa ruim. Dá sim, ela vai sair caminhando por aí. Uma merda. Bom. Vai dar machadada na caixinha? Aham. Uh-huh. Murin, quem você ataca? Quem tiver mais próximo de mim. Quem tá mais próximo do Mori? A caixinha. A caixinha! 17. Vem, tá com a caixinha também. 17. 23. Quem tem mais 23? Foi eu. Linda, linda! O Theon falou que tava mais perto que era no Theon. Certo. Meteu uma machadada no meio do peito do Theon. Quanto você tem de carisma? Ele tem 17. Ah, não. É sabedoria que tem 17. Não ataca o Theon. Ele vai tentar acertar o Theon e ele para. Então não é o Theon. Pera lá. Simples. Simples. Caixinha. Caixinha. É o cara que tá segurando o machadão. Eu acho que o mais óbvio é se tacar o Celerim que vai atacar a caixinha, né? 23, tá certa? Eu vi ele tentando me acertar. Tarde demais pra isso. Eu tenho um alerta. Não tarde demais. Ação preparada dele. Eu tenho uma reação? Não. Mas Reação sim. Tem, shield. Porque senão fica surpreso. Zuf! Ele vai atacar o zuf. Aí você consegue parar o golpe. É, por muito. Ok. Primeiro ataque, bate no escudo dele. Continua a sua ação. Bom, sua ação era ação preparada. A ação preparada deles não disparou porque não apareceu nenhum inimigo. É. Tá. Só pra falar, avisar, a minha CA está 27. Aliás, sua ação preparada você não executou, mocinha. Alguém de dentro chegou e você não abriu a porra mas da caixa. Mas ele falou, não abra a caixinha. É 27, né, será? Joga à vontade. Caramba, é. Pô, cadê aquele crítico aí, mano? Tem algo mesmo. Usa aí, vai. Não sei. Nessa aqui tem. Foi a primeira coisa na que dele fez. Eu não sei. Ah, não, era nessa. Não, nessa tem. Não, essa caixinha fica comigo. Não, essa caixinha é dela. Não. Não, não é minha. Recuperou. Essa caixinha é do Juninho. Ele podia ter postado algo mesmo. Faz um tempo que eu não tô usando, cara. Recuperou. Jeff. pra deixar a Tamiris mais curiosa, escreve o que tem na caixinha de verdade e coloca põe aí. Se ela abrir em off, ela abre em off. Minhocas do Mind Flayer. Ou seria. Ou é uma lembrança da Marvel. Já que a Ciri é curiosa, vamos fazer a Tamiris ser curiosa. Mas não tanto, né? Eu não abriria. Ciri abriria. Caramba. Acho que ela nem cabe na caixa. Só pra tentar. Ah, eu vou esperar os dois engravinhar no combate ali embora. Olha, tô lutando. É bem isso mesmo. Bom, olha, tô lutando. Combate entre o celeirinho e o Murin agora. Você não olhara, não. Leva você no lugar. Olha, tô lutando. É default quanto que deu. Foi crítico, eu usei o poder normal. Mas você tem que acertar primeiro pra ser crítico. Ele acertou. Deu quando? Uns 30. Ele não falou nada. Ó, 11 mais 17, 28. Ó, por um, viu? Acertou por um. Mas é, porque ele tá com shield. É, ninguém falou quanto deu. O shield é só no primeiro ataque, depois só, né? Não. O turno inteiro. O turno. Ah, é? É. Pô, interessante isso, não sabia dessa. Eu achava que era só um ataque também. Magia roubada. O teu ataque é o tratamento defensivo do Enes. Não importa, você tomou um crítico, mano. É. Mata ele, amor. E é Vorpal, tá? Como é seu nome? Celerim, morra. Morra. Não é aqui que tem que levantar, é aqui. Tá escondido também. Ele nem falou nada, já foi pra atacando o dado também. Caramba, você nem acertou o ataque. É crítico, mas tem que acertar primeiro pra ser crítico. Ah, o negocinho do churros. Churros? Calma, primeiro o dano do machado, depois o dano. Não, a hora que o Rafa me entregou, eu demorei 2 segundos pra entender o que era. Eu fiz assim, eu... Você achou que era um Dildo Rosa? Eu achei que fosse um Dildo Rosa. Por que ele trouxe um Dildo Rosa? Eu sei lá. Eu achei que era uma esponja ou algo do tipo. Pra compartilhar com a galera, talvez? O pênis do Kirby. Faz isso, amigo, gente. 34. Seria o Dildo Kirby. Escolha, né? Escolha, eu disse que eu não fosse um meta. Só os domingos à tarde, ali, ó. 45 mais 8. É você que tem mais XP ali, ó. É, fala que você tá vivo. Com 331 de vida. É, cuzão. Vai, amor, bate que ele tem. Faneia. Rebenta que ele tem 300 de vida. Eu tô 2 combates sem tomar 1 de dano. Nossa, foi crítico, amor. Foi crítico? Explode a bola de fogo. Caixinha. Caixinha, deixa ela aqui. Caixinha, ia tomar uma só de 200 agora, de porrada. Dá no muro esses 200 mais... agora. Parece que tá mais 2d6. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui, ó. Sim, tá assim, ó. Mais 8d6 da bola de foda. Ele tá assim, ó. Aquela explosão. Cabelinho em pé. Não. Carinha tudo preta. Faltando D4. E olhando a caixinha. E olhando a caixinha. Mas o fogo não rola, né? Não, porque não é da arma. Ah, é? Eu tenho imunidade. Não tomo de fogo. É 4.5. Hã? É 4.5. Não, eu não tomo, eu sou imune a fogo. É 4.5, acho que você não tomaria nem distância. Não tomaria, eu tô perto de você? Tá todo mundo nesse caminho. Se ia dar um ataque na caixinha, eu tô na caixinha. Pelo poder da manobra, eu ignoro resistência. Só o Theon que... Ok, pelo poder da manobra, ele ignora resistência. É bom que imunidade não é resistência. E eu não tenho resistência. Beleza. O dano é normal. O dano é imunidade. A caixinha não tem resistência. O Gia. Então, ó... Alguém vai quebrar a caixinha, não vai ser eu. O dano dele na pancada do... Deu 53. Ele tá falhando. E no fogo deu 50. Tá, eu não tenho resistência a nada. Okay. Na verdade, eu só tenho imunidade de meta. Fez todos os seus ataques, Mori? Sim. O primeiro ele errou. Acabou? Acabou, beleza. Action Surge. Usa aí. Você tem? Ah, eu quero minhoque, então você não tem Action Surge, mãe. Tem. Tem? Então gasta seu Action Surge e sai atacando a galera aí. Se eu tiver minhoca na cabeça, eu ganho ainda. Mas ele usa o ponto heróico. É só se ele usar o ponto heróico. Ele, eu tô perguntando, você tem Action Surge ainda? Mind Flayer fez não? Não. Aí você usou. Então usei ponto heróico, o Murin tem. Agora, né? Pode distribuir seus ataques se você quiser agora. Eu acho que tem mais 2 pontos heróicos. Só. Caralho, ele tá gastando hoje. Acertei. Acertou quem? Murin ainda, ó. Acredito sim, porque ele é mais ameaçado. O Celerim tem a Ciere também. O Theon você não consegue atacar. 32 dá o ataque. Ataque 32. É 28. 27, quer dizer. 32. Acertou. Você quer jogar ouro? Não, ouro. Coisa certa, já tá na curva? Você tem mais um ataque, viu? É verdade. Você gritou. Eu acho que você devia cortar a mão da Ciere que tá aí na cara. Esse aí não é mais crítico, né? Não. Tá. Acertou também, mas 17 dá mais 32. Acertou mais 2 ataques. 31, desculpa. Ah, já acertou os 3. Então você mais 2 ataques. Não, eu falei mais 2. Não, já foi. Esse é o quinto. 3. Não, ele deu 4 ataques. Ele errou o primeiro e acertou o 3. Esse aqui é no. Ah, já tem mais um. Celerim. E o outro ataque é na. 2. Ele teve um crítico, mais um na ação bônus. Ah, é. Você teve um crítico, você pode usar ação bônus pra dar mais um ataque. que eu falei. Eu acho que outro crítico vai vir agora, uma situação bônus. O Graça tá do lado de quem? Eu já tirei a larva da sua cabeça. Do caos. A larva sai de você, ataque, mas você não sai da larva. Por que surgiu outra mancha? Justo, a larva tem conhecimento. Por que surgiu outra mancha branca no cabelo do Grial? Não tô nem aí. Ele não olhou no espelho ainda. Ah! Derrola, derrola. Caralho. 5, 11. Ih, são 4. Morre de ver esse dado, né? 15, 20. Isso daí é o do segundo ataque, né? Certo. Segundo não, terceiro no caso. Vai somando aí, vai somando. Acabou. Acabou meus ataques. Acabou seus ataques? Acabou. Tu não vai jogar o ataque bônus do crítico? Você vai jogar. Não, eu já joguei. Eu tô contando 3 aqui. Tem mais um. Então, mano, eu joguei. Ah, tá. O primeiro ataque que eu joguei foi tipo, o primeiro porque foi do crítico. Mas então, dá, é ação não anterior. Era ação. Então, falta mais um. Não. Você tem que dar do nada, mano. Ah, bom. Isso daí. Vira você. Eu dei o primeiro ataque. Como é que só 3? Errei. Aham. O segundo ataque foi o shield. Não tem problema, gente. Ganhei os 4. Crítico. Tá, dei o crítico. Aí você ganha mais um ataque. Aí ganhei o ataque. Dei agora. Então falta mais um. Aí joguei o outro, depois joguei o outro. Eu não vi esse último. Então. Tá, corre. Bom, o Murray tirou 2 críticos, correto? Não, só. Um só. Deu cartinha pra ele? Não, a cartinha pra ele precisa. Não, é 20. Só 20 geral. Foi a batata. Tá, quer roubar? Aqui, ó. Dá um ponto herói que a gente pegou 20. Eu não vi, mano. Sério? Não é, mudar a regra. Pegar aquela carta que dá dano triplicado, hein? Cuidado. Não, tudo bem, escolhe a carta. Não, não escolho, é só um embaralho. E mais um desse. Só faço massa. É, mas eu posso usar pra ele recuperar o Action Surge. Só não usar no próximo turno. Que não vai ter próximo turno. Que não vai ter próximo turno. Quer matar ele? Tá bom. Vamos fazer polimorfo? Não. Põe ele dentro de um copinho, joga a fumaça da caça-ting e fecha. É uma ideia boa. A gente vai testar agora se a árvore sobrevive ao polimorfo. No outro ataque, quanto não seria? Acho que sim. Então deu, ó, deu 27, 28, 28. 27, 28, 28. Tá faltando um dano. Não, já foi... O primeiro já foi cento e pouco, foi os 4 no ataque dele. Sim. Ele tirou de 5, um ele errou, são os outros 4. Justo. É, foi por isso que eu falei, leva pra 27, 28, 28, 56, 27, mais 28. 25. Não, 56 mais 24, 80, 83. Então foi 188. É só somar 83 aqui. 88 total. 10, caiu o celerinho. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Que fusaço! Tô na metade da vida. 188 total, não foi? Ele tava pulando na frente do morro assim, me coma! Que isso? Vamos ver quem pegou a referência aqui. Mib. Aham. Quando o cara tava fazendo baratona. O carro ali. Me come, filho da puta! Tá. Me come! Cara, pega uma ok, agora a gente joga iniciativa? Sim, agora você joga iniciativa. Falando que bom ponto aí, ó. Que bom que o Murray vai ganhar essa iniciativa agora. Inspiração bárdica. E ainda não tenho reação, então tudo bem. Ok. Não ia tirar ainda a iniciativa do muro também. 12? Você é a última. Tá. Joga iniciativa, Théo. 34. Eu não sei se vai contar, mas eu fiz todos os ataques com um ataque. Cuidado. Ok. Então não sei se eles têm vontade de contar. Tem. Uma. Tem. 34. Ok, Ciro, você é a penúltima. Eu jogo a. Iniciativa. Joga a iniciativa. Na verdade, eu tirei 2. 20 natural. 20 natural. Você tiver é o segundo. Sai com uma carta, Murray. É incrível, ele sempre tira dado bom quando ele tá contra a gente. 22. Ele tira... O Grial também. Vezes ele já ficou contra a gente. O Grial também é assim. Por que eu acho que é contra vocês? Sempre é melhor. Ok, acelerei em Murray, Ciro e Théo. Eu, Murray e vocês. Gê, dá uma olhada nessa carta aqui. Acho que essa carta aqui deixa com o Gê. Você vai querer usar muito ela. Mostra pra ele porque... É, mais dois jogando junto. A cara da criança, mano. Vamos tomar água preta. Guarda aí, resiste às investidas deles. Corre. Você vai né? Tá, deu, né? Verdade, você é NPC, me dá a carta que a carta é minha. Cusão. Aí os caras te. PC normal, você quer ficar com a minha carta, malandrão? Tá vendo? Vai, eu fiquei doidão, eu fui jogar iniciativa, que você faz? Foi você. Eu fui fazer uma Eurotrip só. Ah, Murray, eu disse pra você não ir sozinho. Só por causa disso você vai ter um castigo. Não. Tome, vira esse ovelha. Ovelha? Não, ovelha não. Mas, sim, lobo e pele de cordeiro. Gastei 3 gente. Pontos de feitiçaria, faz com desvantagem. E aquele pão negócio de colocar dentro de um copo? Você do quê? Hã? Sabedoria. É, como é que aquele vou... negócio de colocar dentro de um copo como com fumaça? Como é que eu vou colocar dentro de um copo com fumaça? Ela falou, faz um bichinho e coloca não, fumaça. Não precisa ser um copo pequeno. Essa inspiração aí, faz com desvantagem. Uma ovelha. Não, eu tô fazendo com desvantagem. É, já gastei 3 pontos de feitiçaria. Pra impor com ele vai gastar a inspiração dele pra fazer com vantagem. Ok, fazer normal, né? Então é jogo normal, né? Joga normal. Tirou 20. Do lado. 2. 1, 12. Não, mas do lado, 21. Talhão. Passou, Celerinho? Rerola. Rerola. Falou por 6. Por 6? Você tinha 15. Não, por 7. Passou. Passou 19 com 10, 29. Oh, chupa. Na sua cara. Chupa, casa. Quer dizer, chupa, Celerinho. Até não descer. Pode ser não descer na dificuldade. O Mori okay. Tava assim. Falhou. 34 a dificuldade. Falhou, então? Nem se tirar 20 ele passa agora. Quer dizer, não, você adiciona um D6, você não pode usar o Poterac. Ah, mas eu poderia adicionar um D6 agora, né? Ah, mas você já usou o Poterac pra me dar o... Mas vocês fazem isso o tempo todo, né? Com usos diferentes, não é? Vocês não fazem o tempo todo? Não, isso é combinado, cara, um Poterac por turno. É só um por turno mesmo? Pode usar só um. Ah, mas deixa aí. Fica sem, fica sem. É só pra ficar sem. Quer gastar? Quer gastar? Gasta! Gasta! Pra ser justo... Olha que eu posso gastar isso e fazer um estrago, hein? Aí é o chefe. Quanto que deu a dificuldade? 34. Quanto que ele precisa pra passar? Mais do que 20 no D20. Mais não, não, 5 não no pra D6. Rolar um D6 aí. Mais 5. Mais 5? Não vai rolar. Aí você jogaria. Hã? Aí eu daria deixaria você jogar o D6. É dois terços, é um terço de chance só. Não, tem problema. Ok. Aí joga sem valer, sem valer. É muito grande. É, olha aí. Murray vira uma ovelha. Põe no copo agora. E ataca o celeirinho, dá uma chifrada nele. Ah, nós temos panela. Ele não tem chifre. A gente vai comer ele. Você não quer na cabeçada. Pôr fumaça? Aham. Duas panelas, fecha. Mas eu tô mandando uma ovelha já. Nossa, você tá fumando, mano? Eu escolho a minha ovelha. Ah, é tipo, é uma ovelha. É um filhotinho. É um filhotinho de ovelha. Ah, tá. É tipo, é um poodle. Assim, é um poodle. É igual o de poodle. Olha o shih tzu. É um pug, é uma ovelha pug. O Murray ele sai correndo, indo na direção do celeirinho, saltitando assim, pula nas costas da Cera que tá baixada olhando a caixinha e dá um coice. Não, não, Jeff. Aí a Cera faz pum ele. Não é uma cabra. Podia ser essas ovelhas. Se fosse uma cabra, ele ia dar. Vamos pegar a ficha do bode então agora. Porque agora o Murray é um bode e ele vai atacar o celeirinho. Boa sorte. Na forma do bode. Vai fazer o celeirinho perder a concentração pra voltar ao normal. Quer ver? Gold. Gold. Porém, beasts. Vê se tem alguma coisa. É, eu acho que tem gold aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver no meu jogador se tá com animais. Gold, tá aqui ó. Murray. É. Você tem mais 3 pra acertar o celeirinho. Se acertar um D4 mais 1 de dano. Só com 20 você acerta. Sua força é 12. Não. Só que aí o que, que o Murray faz? O que, que o Murray faz? Ao invés de ele tacar o celeirinho, ele para ali, hein? Então olha, só mais uma cópia, porque eu tenho. Ele para. Ó, não, todo polimórfico adicionado. Vou dar metamorfose e adiciona mais um 4. Mais 4 na força e mais 4 na constituição. Murray ele para, ó, ele fica encarando o celeirinho, ó. É substituído pelos atributos físicos do. Do bichinho. Do bichinho. O Murray para e fica olhando pro celeirinho. Fala boca, chifrinho onde? Em você. Mas você é filhote, amor. Você tem menos 4 em todos os atributos. Olha que coisa que você ganha carisma, porque é fofinho. Olha quem faz isso, eu sento. Não, okay. Ela tem 5 de carisma. Ok. Se ele, vai. Ele é bosta. Você. Eu sentei. Eu certeza aí aquela que foi clonada, né? Ninguém gosta, né? É. Adoro, né? Adoro. Celerim, eu vou fazer a merda, tá? Não! Toma aí. Tome isso. Passa a merda. Cajado de diminuir. Gente, vocês estão doidos. Agora cabe no seu pote. Eu tento pegar a caixa dela. Sai fora dessa ação. É por turno, não é? Por isso. Na verdade... Obrigado. Eu posso fazer isso. Imagina. Você pode fazer isso. Ação bônus. Gasta 2 pontos de feitiçaria, eu tenho. Devolvo cagar. Devolvo. Diminuir pessoa. Você diminuiu agora, a ovelha? Não, a ovelhinha. Ovelha. Agora ela cabe dentro do que você quer. Viu? Ok. É um murinzinho pitiquinho. Uma mini ovelha. Ele tá... Eu pego com a mão, toma. Cavalo e vê se, né? você tá mó fofinho. Kawaii! Caralho, meu velho é com chifre. Você segura assim, ele vira pra você. Fica ciscando assim na sua mão. Que legal. É o velho galinha. Tem de coruja. Vai matar, tadinho. Pra que isso? Não vai não. Mata sim. Não mata. Vai esmagar no seu bolso. Ai, Jesus amado. Você quer enfiar uma ovelha miniatura dentro do seu bolso? Vai matar ela, tadinha. Vai matar ela. Não, não, não dá aula de dano nela. Eu sei, eu sei. Ela está segura aqui. Está segura aqui. Peguei um vidrinho onde ela caiu e coloquei ela dentro. Coloquei a ovelha dentro. Vai asfixiado, velho. Vai asfixiado, morreu asfixiado. Falei que eu fechei o vidrinho? Cadê? É só colocar dentro. Só coloquei dentro. O vidrinho está aberto porque a ovelha não vai sair. Da outra vez você transforma ele num polvo, que aí sai mesmo com o vidrinho fechado. O chupamento de alguém aí no caminho. Ok. É, a caixinha é assim mesmo? É. É? É desse tamanho, certo? Vou abrir a caixinha assim, ó, pro outro lado. Pra se pular alguma coisa, eu não pular em mim. Quem que tá do outro lado? Vocês não, dois? Eu sentei aqui no chão. Tá sentado ainda de boaça, né? Pô, tem uma ovelha na minha frente. Ok, então também tá. Ok, a Sierra abre assim, tipo... Três larvinhas pulam na cara de vocês. Eu avisei. Que esbogo de cola. Eu sabia, mas é que eu queria ver pular. Tipo... Eu queria ver a porra da fudendo tudo mesmo, né, velho? Ah, eu bato nas larvinhas, eu tiro as larvinhas. Cara, que ela vem aqui, ó. É, mata as larvinhas. Na verdade, eu tenho que jogar uma ação de ataque pras larvinhas, ó, porque elas não vão acertar. Ah, pode acertar os dois, eu acho. Não sei quanto eles têm de CA. Ah, pode ser, pode ser. Eu tenho 21. Eu tenho 27. Mas é uma coisa que eu já abri assim pra não pular em mim. É, não tem como pular na sua. Mas então tem como pular. E o Thanos tá vendo, você então não tem como fazer. Você não tem carisma 15. É, você não minha pula no Thanos. Tem carisma 15. Você vai ser o nosso protetor contra o Mind Flayer. É, nessa situação as larvinhas vão atacar. Botar o Thanos na frente. Mata as larvinhas. Elas aí todo mundo em mim. Todas no celeirinho. O celeirinho só desvia delas, elas caem no chão. E aí vão rastejando em direção a vocês. Aí eu vou garantir. Vai matando. Okay. Se for o único... Vocês conseguem matar as larvinhas. Nossa, eu fico surpreendido. Eu avisei que era um presente dentro. É. Eu também achei que tinha mais alguma coisa legal. Três. Eu achei que a gente ia... A curiosidade por botar o negócio era dentro. Era de pessoas que tinha dinheiro com a pessoa que ia ter na caixinha. A gente vai lá pra dentro. Ok. Acende a caçatinga. Coloca a fumaça da caçatinga dentro do potinho. E espera fazer efeito. A ovelhinha... Começa a tossir. Com uma pola de lã. Uma ah, que legal. Você fez com que ao fumar, você tira... Isso. Sim, é mais forte. Que ela volta. A erva sobe pra cabeça, a larva sai da lá. Não, mas... Ok. O Murin vomita e cospe uma micro larvinha dentro do potinho. Que legal. Galera, eu faço assim. Ela pulou pra cá. Eu faço assim no, na é, ovelha. Não perde o controle? Hã? Não perde o controle? O quê? O... Sim. Aí eu dou um peteleco no... Ó, Jeff, eu não matei a minha larvinha. A gente já tem uma dessecada. Eu quero uma viva. Pra quê? Você quis guardar uma viva? Eu guardei uma viva. Ok. Por que os caras têm amor por larva, mano? É, isso aí é legal, mano. Tá legal pra caralho, velho. Tipo, eu vou guardar essa larva aqui, ó. É que nem o dia do Mundarém. Ele olhou o coração do Muro, todo mundo queria que olhasse o coração. Pessoal, agora o Griel foi chupado, foi dominado por uma larvinha, todo mundo quer. Todo mundo quer ser Griel. Você já sabe onde está o Gárgula? Não. Eu vou perguntar isso pro Muro em hora que ele se transformar. Bom, gata o Muro de lá dentro, puf, a ovelhinha cai com seis, volta ao normal o Muro. Acabou com seis, normal? Normal. Tudo normal. Muro, onde você foi dominado? Não estou ouvindo. Onde você foi dominado? Agora ouvi. Eu lembro que ele estava atrás da Marta. Tá, isso a gente sabe. Um portal. E fui parar no... esconderijo de camaleão. Mas eu fiquei preso numa barreira prismática. Uma barreira prismática? Caralho! E lá estava o Raven. Eu me lembro bem Garland. O Garland que usou uma magia em mim que foi paralisado. Ah, entendi. Você conhece mesmo? Depois disso eu acabei vindo pra cá. Não sei se ele viveu dominação, missão. Não, você só foi. dominado pela larvinha. É. Você tá virando um devorador de mentes. Mas... Isso é engraçado. Eu acho que de todas as coisas que o Vernif é inteligente, ele não é. Ele falou pra Raven. Ele falou pra gente levar roupas de frio. Esconderia que essa maneira não é frio. Eu acho que ele... É. Tá, é... Miguel. Mas um detalhe. Antes dele dominar por completo, ele passou uma missão pra Raven. Falou pra Raven atrás. Acredito que eu esteja atrás da Kyra. Catar o criatura que está com ela. Acredito que seja o demônio que está dentro dela. O bicho. A cara tá comendo goralha, boca toda suja. Hã? O bicho de terra. Tudo suja, boca de chocolate. Mas a cara tá com a gente. Então daqui a pouco a cara. Bicho de terra que ninguém gosta. Que bicho de terra que ninguém gosta? Qual é o único bichinho que a gente tentou matar? Da bruxa. O Kip? É. Não é o Kip. O Kip não tá com ela. Mas o Kip tá com você. Exato. Você é a garota. Não, é a Kyra, ele disse. Ele quer a Kyra. A Kyra nunca teve bichinho nenhum. Enfia gorado na sua boca. A Kyra nunca teve bichinho nenhum. Essencial para a missão dele. Agora eu não sei como seria. Agora a gente pode matar o bichinho? Não. Mata o Murray, já que ele tem um problema com o Neron, então. Eu já deixei ele não movendo. Já foi castigado. Ah, é. Really? Você ainda não pode chegar aqui. Se você quiser a Kyra, você vai ter que passar por mim. Não entra em contato físico com isso. Isso, mata a larvinha. Do outro lado do planeta, o Garnet vai até a direção porcaria, viu? Colocar um ombrozinho. Posso voltar a dormir agora? Ninguém mais vai se meter em confusão? Eu não sei, o Griel tá acordado pelo jeito. Só vou me deitar. Vai ter alguém me mordendo, eu vou matar essa larva aí. Bom, eu vou com a Kyra. Tava no chocolate. Eu ficaria encarregado de proteger ela. Mas você tem aqui. Se comunicar com a Toph e com... Sim, eu tô esperando a Toph fazer a comunicação. Ela me disse que ia me mandar a posição. Não, obrigado. Dá goragem pra você. Dá goragem pra você. Obrigado. Uma baba. Dá goragem pro troço. Ela vai abraçar você. Cajado. Eu sei. Cuide da sua mulher decentemente. Tá mais pra mim aqui, então. Hã? Você que aceitou casar com ela. Pegou. Agora se vira. Agora você aguenta o que você tem. Agora vamos testar o Theon. Se a Kyra sair violada desse encontro, ele é um pedófilo sujo e safado. Eu vou terminar a vistoria. Safado, né? Vou terminar a vistoria. A casa da Kyra. Vistoria. Pode ter. Além de ter que carregar o verso, mais uma coisa aqui. Ok. Eu deixo avisado no celeirinho. O que eu vou fazer? Vou fazer a magia certificada. Então, 24 horas eu vou ficar... A gente não tem tanto tempo. Não é uma boa ideia. Vou tentar. A gente sempre acha que vai ficar menos tempo igual o cara. Não, eu disse que ela vai ficar top. Quando ela mandar essa notificação, eu ia buscar ela. Não sei. Eu já começo a magia. Ok. Tá. Eu vou parar com a magia. Parar com a Lisbeth. Parar com a Lisbeth. Lisbeth, você achou mais alguma coisa aqui dentro? Não, parece que tá tudo normal. Tá tudo normal? É. Então, hora da refeição, como é isso? Ah, já. O quê? Ah, já tá tudo normal. É a... se ele me deu como refresco. Mas eu não estou com fome agora. Mas é leve, refeição leve, só para acalmar a mente. Mas é só uma folhinha, quem vai de refeição essa? É mágico. Eu vou guardar para comer mais tarde quando me der fome. Ok. Ela guarda na bolsa dela. Não merda, cara. Eu tô achando que deu merda, cara. A gente vai descobrir já. Agora sim, eu vou... tentar meditar. Ok. Pedrinho vai descansar. Theon vai descansar. Se ele está sozinha agora. Com o livro. Parabéns a todos os envolvidos. O que você faz pra desgraçar o mundo? Escrevo, desgraça o mundo. Vou ler onde é que o Grião tá, pra ver se não se mete em confusões. Ah, ok, isso vai tentar ver todas as partes do Grião. Você é stalker, né? É. Puta que pariu, quer casar comigo? Stalker. Aí você abre o livro, começa a procurar sobre o Grião. O livro ele começa a folhear sozinho, brilhando. Ele vai, ó. Folheando sozinho, tá? Esse livro não folheia, pô. Esse aqui folheia. Ele começa a folhear sozinho. E aí ele para num lugar. Grial morre. E aí tá escrito a história de Grial. Caralho, que capítulo! E aí o livro ele vai mexendo sozinho pra frente e mostra. Eu quero atual. Mostra. Nesse momento, Grial entra na vida dos elfos. Oh, que legal! Isso tá atrasado, você sabe, né? Eu porque sei. Eu fui LGBT pra lá. Eu sei. Ok, eu vou ler pra ver se não acontece nenhum problema. Ok. Se só da gente não conseguir avisar, pelo menos. Grial, você está na vila dos elfos. É o teleprompter, eu quero. Caralho, vamos lá! O que você faz na vila dos elfos? Tem guardas na porta? Qual porta? Eu me teleportei pra frente do refúgio. No refúgio. Tem. Vá buscar o Mindir agora. Por qual motivo? Vá buscar o Mindir agora. Quem é você pra me dar ordens? Eu não vou falar. Por que eu faria isso então? Se você não quiser sofrer a ira da Tânia, do Mindir minha, chame o Mindir agora. Quem devo anunciar? Aquele que ele escolheu. Escolheu pra quê? Chame. Fala persuade aí. Ah! Você sabe que você pode entrar, né? 34. Que fez com ele. 34. Tá, espera aqui, eu vou chamá-lo. Enquanto ele pega, isso, vai, se afasta da árvore. Vai entrar um lugar mais afastado. Ele entrou? Não. Hã? Ele entrou? Não, ele vai se afastando da árvore. Você não tá entrando? Não. Vai se afastando. Pode ser que o Lindir já se afastou. O outro guarda, ele fala pra você. Olha, eu acho que o Lindir vai demorar um pouco pra vir. Você não quer tomar um refresco? Venha comigo. Quero ver se ele tá com a lombriga. Você tá com uma briga? É. Como é que você fazia pra você ficar com uma briga? Não lembro. Tava um refresco com erva. Fazia muito tempo que eu fazia isso. Ah, é tipo aquele deslocalizar criatura dele, de dragão, essas coisas. Pra ter um mecanismo de aberração. Localizar bigarro. Então você vai parar, ficar um minuto concentrado. Vamos tomar um refresco? Vamos tomar um refresco, o Grial tá lá catatônico. Só um momento. Vai lá com ele e aí quando ele travou no refresco, você usa a magia. Ei, você está bem? Você está bem? Olha só. Eu quero ver isso. Você está colhendo assim? Estou. Ei. Acho que eu vou chamar o Lindir eu mesmo. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ei. Dá uns tapas no seu rosto. Olha ao redor. Vai para trás de você no seu ponto cego. Quando você vira para trás, ele não tá. Como assim? Eu tava olhando para ele com o meu ponto cego, caralho. Ele vai pra trás de você. No momento que você vai virar, ele já sumiu. Pra ficar num ponto cego. E aí ele desaparece. Aí ele fala: tudo bem. Detectando a criatura na cabecinha dele. Ok. Agora ele já está em outro plano. Ele entrou no refúgio. Ou será que não? Ok, tô olhando em volta. Tem a plantinha? De monte. Mas você já sabe que a plantinha faz? Eu não coloquei em abundância. Nossa, tira deu pra ele. Ah, que facilmente, ele comeu, mas é ele fácil. Não... Nossa, tipo, não é difícil. É tipo arruda nas não casas. É, tipo, ok, Jeff. É fácil de achar. Agora é. Eu vou pegar o meu cachimbo, vou atochar um monte dessa erva no meu bolso, preparei o cachimbo. Ok. Vai dar fumo pra todo mundo. Toma um pouquinho, vamos tomar um refresco. Pita comigo. Aí. Vamos pitar. Você começa a fumar. Então. Não, não tô fumando. Não. Okay. Só prepara, só bolou. Só bolou. Ele só bolou. Eu só bolei. Ele vai mascar fumo. Ok, beleza. Ele vai mascar. Passa um tempinho. Boa, boa. Faz percepção. Olha, ele vai. Será que eles mudaram o portal de lugar? 36. Você viu o cara que falou que ia chamar o Lindir? Ele olhando assim de trás uma casinha e voltando. Ok, ele é evil. Vamos ficar esperando o Lindir. Fica esperando? Uhum. Passa um tempinho, sai o Lindir dentro da árvore acompanhado do segundo guarda. Fume isso. Grião, não fume. Fume. Você está bem? O Warren mandou. Eu estou pedindo. Pedir Macedo. Você está agindo estranho. Alguma vez você pediu alguma coisa que não fizesse sentido depois? Oh. Vou dar um sorrisinho meio envergonhado. Está bem. Pronto. Aí ele pega na habitada, baforada. Na primeira já tosse até o pulmão. Na primeira já tosse até a larva. Nossa, isso é bom. Nunca tinha provado. Viciou o cara agora. E o melhor é que não vai causar câncer. Tem uma floresta inteira, velho. Não causa câncer essa. Aí, ó, os Zelf viraram pra ficar. Agora, tá com ele? Tá. Você também. O que tá acontecendo aqui? Se ele indica, você não vai fumar. Pô, pode, é gostoso. O guarda pega, dá uma pitada. O Griel é oficial, cara. Realmente, é bom mesmo. A molecada correndo. Vai, mano, pega o bagulho. Pega essa tinga. O primeiro guarda, ele volta. Lindir, tudo bem? Você também, fuga. Os polícias nunca pegam, então fuga e os polícias entram nas árvores, Lindir, mande fumar. O que é isso? É traficante novo que veio da cidade dos humanos, Lindir? Lindir, mande que fumar. Pode experimentar, é bom. Eu conheço ele. Ele é muito querido pra mim. Estamos muito próximos, não se preocupe. Ele pega uma pitada. Caramba, razão, é bom mesmo, mas por que isso? Ninguém cuspiu. Ninguém cuspiu. Usei a leva certa. Usou. Tá. Mesmo. Mesmo. É, Lindir, por favor, fica vocês aqui, eu vou apresentar um negócio com vocês. Vai durar um minuto só. Não se mexa. E vou buscar a erva da constância. Não tem. Ok. É, Lindir, você notou? Sabe aquele guarda que me atrapou? Sim. Ele estava com um verme devorador de mentes na cabeça. Ele cuspiu aquele vermininho. Verme devorador de mentes? Sim. Nossa, o que essa criatura faz? Domina você e controla o seu corpo. Por isso que eu saí do correndo fugindo. Ele tava me dominado. O problema é... Provavelmente esse verme entrou dentro do refúgio. E a gente tem que eliminar esse verme ali dentro. Você consegue fechar o portal? Não, mas eu consigo vigiar a entrada e impedir que as pessoas entram. Tá, então vamos entrar. Eu vou procurar. Se tiver alguém que tem o vermezinho, vou sair. Eu vou dar uma olhada pra você. Eu quero fazer uma cidade toda. Ok. Você pode dar um metajogo do bem? É. Tem alguma areira no ponto central? Não, pera, metajogo do bem? Eu preciso fazer um por um. Eu sei. Eu posso fazer no refúgio inteiro em um minuto. Você pode jogar um fumacê no refúgio. Se alguém tossir. Olha a dengue aí. Se alguém tossir, pronto. Não, mas se não tiver nada, se tiver nenhum, precisa fazer fumacê. Mas você só faz como se fosse uma festa, sei lá. Ok, Jeff, faça uma festa. Um minuto lá dentro. Vou fazer o bagulho e vou dar bagulho pra todo mundo pra nós comemorar. Vou nós estar na favela. Já deu, menos de 8 quilômetros, né? Não, é só você jogar fumaça vai. Tem, aberração aí. Respirou. Deixa eu fazer o chão com uma de tabela. Não, aberração. A larva de tá procurando a larvinha especificamente, isso. Certo. Meu Deus do céu. Vai ter um baile funk na. Depois vamos procurar a aberração, que teve um quê aqui nessa frase. Aí, ó, foi no livro assim. Alguém já virou devorador de mente lá dentro. É, exatamente. Você detecta 13 larvas. 13? Foi no livro assim. E Griel faz o baile funk. No refúgio dos elfos e transforma todos em traficantes. Ah. E aberração também, Jeff. O devorador de mente é aberração, né? De aberrações? É. Isso. Se eu não 26. Me engano, é. Sabe aqueles 5 mil elfos que você trouxe? Então. Então, né? Sabe, né? Sobrou então. 183. Não tem aberrações no refúgio. Ok. Eu sei onde está exatamente os 13. Sabe. É, Lindir, venha comigo. Você tem 13 infectados. Vamos. Não fale meu nome. Está bem. É, isso vai fazer eles atacarem, pelo que eu percebi. Então é bom a gente usar isso a nosso favor, viu? Como? Já falou. Acabou de falar pra não falar meu nome. Porque basta eu falar o seu nome, eles vão se revelar. Não, mas a gente não quer que eles se revelem. Eu prefiro que eles fiquem passivos e fumem pra tirar o verme sem eles se revelarem. Eu sei quem são os 13. Vem comigo. Vamos até isso, vem. E vamos vocês, gente. Fuma, corta. Ok, o Lindir e os outros dois vão junto, né? E pra entrosar com a galera, pega um cachimbo, cada um enche de erva e vai todo mundo fumando. Tá. Meu Deus do céu! Viciou mais 13. Viciei as pessoas em caçadinha. Que erva é essa daí? É maconha? Não, é uma erva vermífuga mesmo. Então foda-se, tá ótimo. É, Lindinho. Ela que inventou que tem que fumar esse negócio. Eu posso sugerir. Porque normalmente você faz um chá. Eu falei, pra tá diferente. Que é bom, como é devorador de mente, eu falei, tem que fumar pra ir pro cérebro onde tá verminho. Tem que carburar o bagulho. E aí vai mais rápido. Tem que tragar, né? A massa vai pro pulmão, né? Que também. Vai pra corrente sanguínea, depende de mas que você o chá fuma. Também vai pra corrente sanguínea. Mas demora mais. Tem uma injeção. E se ela pegar, não, ele fazer assim. Pior que essa maluca me chega ele tem que tragar, viu? Fala, pulmão. Se o cara não tragar, não adianta. Hoje. Sobre a caçatinga. Sobre a caçatinga. Tá vendo o artigo científico pausado? É Lindir. Que a RPG não faz com as pessoas. É, eu sugiro que você. Pra entrar no refúgio, a partir de agora tem que dar uma pitada, porque eu se alguém tiver infectado. Caçatinga. Todo mundo. Você vai entrar aqui, ó. Uma caçatinga. Aí, vai. Pelo uma menos até. O que fala pra você? Tudo bem, Grau, não tive problema algum. Porque a erva tem um sabor aromático muito bom. Acho que ninguém vai reclamar, ninguém vai se recusar. E eu posso fazer os pessoas criança, iniciarem. Não vai pôr um ar-condicionado. Posso sugerir que dentro de toda a Vila Élfica seja colocado incensários com essa erva queimando pra espalhar a fumaça? Agora faz sentido. Eu vejo problema. Até porque tem bastante dessa erva, que ela é encontrada facilmente. Em todo o... Que é bizarro, porque até pouco tempo eu nunca tinha visto isso. Do nada apareceu de monte. É, mas ninguém sabe disso. A solução apareceu. Ah, é, assim, não é, ninguém eles sabe. Até tinha ninguém sabe disso. Mas eles não conheciam. Sempre, sempre foi assim. É, sempre foi abundante caçatinga. Alterou a linha do tempo. Era comum e os pensamentos. E os pensamentos não alterou só a linha do tempo. Não, agora é. Ok. Sua família aí é espiritual. É, peça que façam isso, Lindy. Vamos conversar em particular que eu explico. Não tinha descoberto, vamos dizer assim. E aí eu vou contar o blá blá blá inteiro. Vou contar a história do Garlaf, como a gente mandou a cabeça pra cá. Uma ideia brilhante, como ele dominou a escola arcana e como ele. Eu descobri que ele tá espalhando larvinhas dele e que ele tá dominando metade de vocal e tá sob o domínio dele. Inclusive, Lindy, recomendo. Que já que não podemos mais contar com o protetorado do reino, que os elfos possam mostrar seu valor neste momento e que tenha um contingente preparado para caso seja necessário interferir. Eu vou preparar alguns soldados. Você sabe como combater esse tipo de criatura? Caçatinga! Eu nunca vi um devorador de coisas, nem sei o que é isso. Depois não. Quando estiver ainda em larva, a erva vai matar. Agora, pra acabar de vez com o problema, tem que encontrar o cérebro principal. Cérebro principal? Como assim? Tem um lugar, um ninho, que tem um grande cérebro, que é através desse cérebro que ele controla todos os devoradores de mente. É um núcleo central desse do. Vou escalar uns batedores para revirar a cidade do ponto de cabeça e encontrar isso. Não é necessário, eu vou procurar. Eu procurarei, mas assim, eu trouxe recentemente 5 mil, umas 3 mil armaduras, eu acho, né? É, mantenha preparado um contingente para que, seja, se for necessário, a gente conseguir trazer paz aqui até a gente conseguir eliminar esses vermes. Deixa comigo. O protetorado já foi pego, aparentemente, e assim. Eu não sei. Talvez, se já chegou até aqui no refúgio, eu não sei até onde vocês chegaram. Talvez até mesmo. Quem que é o chefe de Valkyrie? É o rei. Imperador Thorne. Às vezes até o rei Imperador Thorne já pode estar infectado. Então, tem que tomar cuidado. Sim, tomaremos cuidado. Só uma guerra que espera. Mas como essa criatura chegaria até um imperador? Chegou no refúgio. Chegou até mim. E olha como você é cuidadoso com vermes. Não gosto muito, não. Oi? Você foi dominado por ele? Sim. Por isso que eu fui. E aí eu conto que eu fui até Lenore, hein? Blá blá blá. Foi até Lenore. De novo. Como está lá? Tranquilo. Assim, tá vazio. Eles abandonaram a cidade. Pega você pelo braço. Me lembre lá. Joga persuasão. Joga persuasão! Se tirar mais que 2, já tá dando TP. Foram. Fomos. Você tem mais uso? Como? Hã? Você tem mais uso? Lindir, você consegue fazer teleporte através de árvores? Mas ele precisa ter visto a árvore. Ele era de. Pra pegar e leva, né? Não consigo. Ah, é. Você fica forte pelos itens do leve. É, tem que gastar o ponto de leve. Leve suficiente. Vou ficar pra outro dia. Eu sou guerreira, não consigo usar magias. Vamos. O problema é você voltar. Recupera os dois usos, então. Eu tô assim no livro. São duas habilidades diferentes. São habilidades diferentes. O que é isso? O que é isso lá, mano? Gente, eu falo assim, ó. Griel, pense duas vezes antes de fazer uma cagada. Porque eu já fiz duas. Peraí, você... Eu só disse isso pra você. Não, você ficou sabendo quando eu teleportei ou quando eu falei vamos? Acho que a hora, não, que, ele, a hora que ele te chama. Porque então aparece, Griel foi... A hora que ele fala assim, vamos pra lá, e o Griel pondera. Ela tá vendo um filme. Porque tem que acontecer... Ela tá lendo a legenda do filme. Legenda não, mas cego, é que, sabe? Tipo assim, o cara fala assim, ó... Não, não tem legenda pra cego, porra. Me leve lá. Aí o Griel pondera. Eu legenda pra cego, né? Nesse ponderar que eu falo, Griel... No máximo... Você não tem um pergaminho de teletransporte pra gente voltar só, né? Eu consigo levar a gente, mas não consigo trazer de volta. Vamos ficar lá mesmo, vamos construir tudo nossa casa, nossos filhos, vamos criar uma molecada bem lá, fumando maconha. Na rua, na chuva, na fazenda. Fumando caçatinga, caçatinga, caçatinga. Eu lembrei nossa porra. Maconha, mas vai fácil. É. Pessoal, ele arranja, ele é foda, ele arranja o teleporte. Ah, eu vou jogar um dado aqui, ó. Para, ele consegue ir, para ele também consegue. É isso aí. Para, ele consegue ir, para ele não consegue. Conseguiu 12 pra mim. Ok, Jess. Eu acho que eu tenho algum aqui no acervo de Galindão. Você sabe usar essa magia? Sei. É, o teleporte por árvore. Teleporte por árvore. É isso que eu quero, não é o... Ah, vou checar. É mais específico. Você não foi específico. Esse não tem. Ah, tem sim, vai. É, vou dar um desconto. É mais fraco do que eu tenho. Apesar, Lindy, que lá estava... Eu quero uma magia chamada teleporte por ar. Porra. Só cuidado, o ar ele se move, você nunca vai teleportar pro mesmo imagina, lugar. Imagina, mano, tá saindo um pedo. Pera aí, deixa eu entrar nesse portal agora. Não, já pensou? Ele tá, por aí, tá sendo pra... Teleporte por você ar. Você só pra abrir portal. Dá pra zoar o Theon com essa magia. Eu tô brincando, é porque seria mais fácil. É... Tipo, a qualquer momento eu posso teletransportar. É lógico. Mas você vai se teletransportar pra aquela porção de ar que você viu. É, mas. Rapaz, não é instantâneo, no máximo uns metros se for além da onde. É. Depende de quanto tempo você demorar pra usar a magia. Não, eu falei, tipo, quero agora. Os nossos repórteres informam que tem um furacão menor neste momento. Ok, Jeff. Boa, e eu, Lindy, só recomendo que, assim, apesar que lá está vazio, eu recomendo você colocar alguma armadura. Pode está ser bem. Que encontremos alguma criatura por lá. Ele vai, se veste. Não, eu vou mandar uma mensagem pro Griel. De novo. Okay. De novo. Griel. Não, deixa eu pensar primeiro. Ele vai poder usar o pergaminho lá? Dentro da cidade? É. Não. Ele não sabe, né? Ele não sabe. Sabe, eu falei pra ele. Ah, você falou? Você falou. Ok. Pelo menos lá você não volta. É, o Griel... É, que ele vai saber que eu tô lendo. Mas você não falou diretamente que ele não podia usar magia na sua, pelo menos lá você não volta, só isso. Porque ele nem sabe o que ele fez na gente, torre. Eu não tenho inteligência 3. Eu escrevi ninguém pra fazer magia. Vejo se ele escrevendo e um portal me trouxe lá. Parece alguém que alguém modificou magia. Alguma coisa que eu escrevi. É. Tipo. Mas e ele já tava velhaco com esse negócio do livro. É, tipo. Não faz todo sentido. Eu falei, só eu posso fazer magia do lado, abre um portal faz do hotel. Faz sentido evolutivo. Sabe, tipo. Sei lá, velho. Achei que alguém que não teria inteligência 3 voltaria pra Lenore e mostraria o que mostrou pra mim no papel. Peraí, tem 3 de inteligência? Uh-uh. Quanto tem? Eu? É. Eu tenho acho que 16. Não, tu falando, ele falou, eu não tenho 19. 3 de inteligência. Ah. Eu falei, mas alguém que não teria 3 anos, eu falei, o que você mostrou no papel pra mim, caralho? Mas eu estava dominado. Ah, agora desculpinha. O que ele mostrou no papel pra você que não mostrou pra mim? Tudo que vocês conversaram ele mostrou. Ah, ok. É porque ele ficou suando, vai falar. Ok, se ele vai mandar mensagem pra ele? Não. Não era eu. Você veio de cá? Você veio de cá? É aquele que estava aberto lá que entrou água, não é? Não, só tem um, hein? Ih, cara, ele ficou parado lá. Tá na descida. Ah. Não, eu fiquei assustado que eu sempre vejo aqui, né? É. O do meu irmão, lá em Ribeirão, que saiu flutuando. Deu, na Alfa Planos? Aham. Bom, tava Griel vai pra Lenore. Foi desse lado pra cá do caralho. Sincero, mas, velho, eu nem vi a mensagem dela. Não, eu não mandei, Eu ia mandar, mas não mandei, não. Mandou uma, Griel, olha o que você faz. É. Só que assim, né? Eu tô ali na... Ele nem ligou pra sua mensagem. Ele tá lá, só ele, o Lindir, em Lenore, e ele com a Anel piscando. Entendam o que quiserem. Eu vou mostrar a cidade pra ele como é que tá, Ok, você sai em que lugar de Lenore? Na muralha do lado de fora. Na entrada. Tem que ser do lado de fora, okay. Tem que ser. Pra mostrar a muralha, ó! Oh. Aí vocês entram, Homem vai entre. Mostrando. É anti-musões. Ah, vou aproveitar que eu voltei aqui de novo. O Lindir se transforma. Vou desfazer a merda da torre e liberar a barra áudio de novo. O Lindir se transforma numa mulher. Mas você não é mais daltônico. Até porque tinha um porquê eu colocar barra alto. Então eu vou liberar barra alto de novo. É só você se tirar, né? Só você que tá com exclusão. Ok, Gabriel, você vai até a torre. Sobe pro Lendir, vai falando pisa aqui, pisa ali, juntinho. Você pensa umas putaria bem pesada, hein? Não, eu fico. Não, é porque quando vai, eu jogo, aqui, vai. A minha cabeça projeta tudo que a gente tá fazendo, eu consigo enxergar. E eu vejo vocês dois tipo no Zé. Ai, que pula aqui, pula aqui, tá ligado? Vai. Ao som de Pink Floyd pisando os tijolinhos amarelos. Pera, você consegue imaginar tudo? Reprogramei. Aqui, somente um elfo, tipo eu, consegue chegar. Aqui teremos alguma privacidade. Imagina aí. Tô imaginando até o que você falou. Vou... Imagina o seguinte. E por uma noite. Eu pulo a página. Tá em branco. Aí. Tá no por isso. Lindir enfia, se ele pula a página. A espada no Griel. E por uma noite, o amor volta a imperar em Lenore. Ó. Estou restaurando Lenore. É, só falta os habitantes, né? Quero ver como é que vai restaurar as pregas depois dessa noite. Homem de pouca fé. Não, de pouca prega, né? De fé. A não ser que quanta se... merda. Não sei que se ele escreva. Ok, Grel. Você passa a noite com o Lindir, né? De volta em Lenore. Só vocês dois dentro da torre. Mostrar a palavra do Darim. É 3 dias que eu sumi, né? Hã? Eu sumi em 3 dias, o Darim tá lá ainda, então. Entendi. O Nodarim falou que em 3 dias ele ia desaparecer. Então, quando você vai no palácio de Nodarim, tá? As árvores elas se desmancharam, virou uma espécie de um bosque, não tem mais a mansão, tá? E no meio da onde seria a mansão, tá cheio de árvores, quando elas estavam todas curvadas, né? Elas abriram, e no meio ali tem uma árvore gigantesca, do tamanho de uma sequoia. Quando você olha pra ela, ela tem um formato humanoide. Ela parece ter 2 braços, são 2 galhos gigantescos, dos quais nascem copas. Tem tá? frutos. E o tronco. O tronco dela se divide em 2 troncos. Quem já atraiu o planta suas raízes firmemente no chão. O cara já quer atrair o lindinho. Tem 2 frutas. Tem 2 frutas. O cara quer atrair o lindinho com a árvore, mano. Com ente, mano. Esse tinha no Darim. Ele foi um homem valoroso. Foi um elfo valoroso. É, errou aí o gênero, né? A raça. É. É o. Obrigado por me trazer aqui, Guilherme. Vocês fazem um tour de noite. Mesmo. Me faz tempo. Você ouviu isso? Eu acho que foi uma moto. Não passa perto do rio. O que que é? A sua sorte é que eu tô lendo. Se escuta os barulhos. Que porra. Você olha assim pra trás, você vê um vulto. Um vulto que tá. Cadê o mapa da Lenore, hein? Tá com você. Não. Nossa, que dá lá. Não, comigo não morreu. Ok, não importa. Não, tá aí, não. Você vê um mapa. Não. Você vê um mapa. Você vê um vulto passando na direção onde fica o cemitério. Onde fica o Palácio da Kessária, onde fica o templo de Glória. Onde eu tô? Glória. Porque o Nundarém ali. Você tá no Nundarém, e aí vem Kessária, cemitério, baixo. Templo. Você vem nessa direção que eu acho que é oeste. É... Mas eu não tô sem o mapa aqui, eu não lembro. Na verdade, Kessária é sul, cemitério é oeste, e templo é norte. Nundarém é no meio entre os três. É, o Nundarém é no centro. Entre os três. Não, acima do templo, não dá, não é? Abaixo. Eu cresci lá, rapaz, respeita! Eu cresci lá. Ele tá entre o vulto, tá dando uma volta. Faz diferença qual que é a coordenada? Depende então, se o vulto tá indo pra cima ou tá indo pra baixo. Hã? Se o vulto tá indo pra cima ou pra baixo. Faz foda-se, eu vou colocar aqui que é pra direitinha. Tá indo norte, pra baixo. Norte, norte, pronto. Norte, pro norte. Então, norte, tá norte, brilho. Direção tá norte. Posso pressentir brilho e caos. É uma boa. Ele descreve ninguém ali o que é. Agora vai te amedrontar? É. Amor, ele descreve ali o que é. Passei, Jeff. Os porquinhos do ar estão agitados? Sim. Estão agitados? Sim. Cabe nisso daí o nome do bonde? Sim. Então não escreve na primeira aí que tá com cola. Ok, Jeff. Eu puxo meu arco, pego ele aqui pelo ombro e coloco ele... Seguir desse vídeo, desse vulto, você vê outros quatro passos. Eu coloco ele atrás de mim. Cuidado, estamos em perigo. E vou recuando na direção... Eu vou recuando, assim, pulando ele pra trás na direção do... O que foi? Da árvore no Darin. Morreu. Indo em direção ao sul. Ok. E preparado aí pro combate, já com... Vai ficar interessante. Você pode dar spoiler, né? Eu posso, mas ele não leu... Não, eu li que ele não leu a minha mensagem que eu mandei, não vou mandar outra não, vai se foder também. Percepção? Quer ver as criaturas ou não? Hã? Consigo ver que tipo de criatura é? Joga. 30. Dois elfos e três humanos. Pálidos como a lua. Cortam a noite escura em memória. Pálidos negros. Sim. Pálido. Pálido. Não é negro, caramba. Caramba. Mas eles não são mais brancos e com cabelo preto? Não, eles são pretos. O que são esses elfos negros? São negros? São. Eu já vi esses elfos pálidos aí uma vez. Não. Joga inteligência. Os elfos de só tem cabelo preto. É, eu achava que eles eram branquelos. É, depende dos elfos. É no D&D que os elfos negros são negros. Não. Ah, seria uma história isso? A gente joga D&D. Já tem 20 mil. Não, mas é história? Ajuda aí, você sabe que bicho que é. Que história? Que perícia você aplica? Pera aí, Jeff. Que perícia? Pera aí. Que arcana? São loiros. Arcana? Então joga arcana. Porra, só uma coisa. É um humanoide de aberração morto-vivo? Morto-vivo. Para de assistir. Morto-vivo. Então acho que eu jogo com vantagem pra descobrir. Com vantagem, joga arcana. Você joga agora que cada um vai, né? Pra ter insight. Pra quê? Pra saber o que é. Acho que é insight. Não, eu acho que é arcana. Se for parar pensando no fundo, como é? É intuição. Eu acho que é intuição. Eu acho que viu, ele viu. Ele viu a criatura. Pode tentar reconhecer. Sobrevivência. Sobrevivência, eu acho. Ranger? Criatura inimigo favorito? Eu não jogaria arcana. Tá bom. Vamos dar 3 pontos, ó. 15. Tu dá 2, não dá? 2 e 4. Ah, como isso é um teste bom, dá pra saber. Só abrir teus olhos e saber que tipo de criatura parece. 5 vampiros. Vampiros. E o que fazemos? Escreve que são vampiros que só chupam uma cor vermelha. Se preparando pro combate também. É a história como agir contra vampiros, Jeff. Só uma pessoa. Se ele tirar uma da crítica, vai ser engraçado agora. Agora não, 25. Ah, são... Vou gastar muito um ponto herói pra você falhar. Pô, Jeff, você perdeu um ataque de oportunidade, ganha, velho. O grupo indica. São vampiros. Eu também. 25. O que eu posso fazer contra você? Se jogar uma cebola ainda. Cadê o que tinha caído? Foi no horário, cara. Chão, na chuva. Água corrente os afasta. O sol os destrói. Vocês não têm nenhuma tem magia, né? A melhor defesa exatamente contra o vampiro. Entre dentro de uma casa. É. E não os deixa entrar. Olha isso. Eles vão ser convidados. Você vai ser convidado pra entrar. Isso vai variar muito de tipo de vampiro. Ele não vem não, o storyteller. Não, o original não pode entrar sem ser convidado. Vem não, o storyteller girl. Você não pode colocar vampiro em qualquer RPG que o jogador de vampiro já fica. Não, não é bem assim. Isso não é muito realista. Até porque é uma verdade única, né, vampira máscara. O Marcelo Dior, ele namorou uma menina, que a menina terminou... Não, ele terminou com a menina, porque a menina era bem psycho, né? Porque um dia ele foi jogar RPG, foram jogar vampiro, né? E a menina ficou olhando eles jogarem, né? E aí eles que perguntou pra ela, você não quer jogar com a gente na próxima sessão? Ela falou, não. Não é muito realista. Não é muito realista. There's a fucking role playing game. Vou recuar pro Palácio de Kessai. Você realmente tá jogando lá pro Palácio de Kessai. Você é perto. Okay. Será? Aí ela. Não é muito realista. Já tirar a espada do bolso. Nossa, saudade de assistir Blade com vontade. Mas é tão ruim o filme. Né? Quando era criança, eu amava tanto. Hoje em dia, se eu vejo, eu falo que porcaria é essa. Não tem nada a ver com esse caso. Principalmente o último filme que mudou. Principalmente o dublador do Wes. Tudo é ruim no filme, meu Deus do céu. Quando você tá indo com o Lindir pro Palácio de Kessai... Pra mim, o filme perde a graça quando eles mudam o dublador. Os dois elfos param diante de vocês, entre vocês e o palácio. Eles olham pra você e um dia e falam: aonde vocês vão? Visitantes, venham conosco. Vamos para um lugar tranquilo. Vamos para um lugar tranquilo. Vamos para um lugar tranquilo, beleza, Vinti. Soroba com vampiro? Eles viram o. Sim. Vira o quê? Ela tá escrevendo mais. E os vampiros não viram. E não viram o Lindir e o Grião. Vamos para. Que porra é essa? O que é que eu tô falando? Não, gente! Ah, velho! Não pode ser, gente! Vamos parar a sessão, vamos começar outra, que ela vai chorar. Você assim, deixou o livro com ela mesmo. Vamos começar outra eu sessão. Eu não, vocês. Não, você. Vocês foram dormir largar na mão dela. Eu não podia fazer assim pra ela. Sabe, você vamos começar uma sessão mais futurista. Exato. Adianta tomar o livro dela? Não adianta. Vai puxar de volta. É. Mas você podia falar, o vazio fala, não. Me amar. Não vou mexer. Eu dei isso pros deuses, os deuses não quiseram, então eu não quero também. É. Bom, eu não posso falar nada porque não é outra mesa. Eu usei esses itens e eu falei, essa aqui eu não quero ter contato absoluto nenhum. Quero ver bem claro. Quero ver. Não, nós não temos. Ah, eles usaram não quero ter contato, né, com os itens. Sim, eu falei bem claro, não quero ter contato com esse livro espécie alguma. É só juntar as três peças e eu faço assim no meu. Tem os outros, então. Tem os outros, tem os outros. E quebra o último selo, aí já fode tudo! Não tem o terceiro. Nem vou ver, eu nunca mais vai poder te ver. Ok. Você é cego pra você. Ah, o Grião, você vai andando em direção ao Palácio de Kessária. Sem mais problemas. Fugindo dos vampiros. E entra dentro do palácio. Sem que eles te vejam. Você é realmente muito... Lindir, você fez alguma magia? Magia? Não. Vocês só fugiram, vocês não sabem. É. Eles estavam na minha frente. Ah, não quer vir pro lugar? Não, eles não pararam. Eles não chegaram a falar isso. Eles não te viram? Eles não pararam na sua frente. Quando você vê os vampiros, você vai com o Lindir pro Palácio de Kessária e chega lá tranquilo. Eles começam a te cercar, mas vocês estão muito estelados. Sem que eles te vejam, foi o que eu falei, sem que eles te vejam. Eles não te viram, eles não param. Não, tipo, teve a primeira cena que você viu os vultos, aí eles começaram a andar. Aí de repente eles olharam, não tinha nada, eles voltaram. Continuaram a andar. Vocês conseguiram fugir. Olha pra mim. Olha pra mim. Lindir, tem vampiros ali. Vamos correndo até o Palácio Kessária. Exato, foi isso que aconteceu. Vampiros. Venha, Denisovic. Grial. Vum. Linha do tempo alternativa. Vamos, Lindir. Chegamos no palácio. Se não outro Grial já morreu. Aqui, ó. É, o Grial não vai gostar de assistir os Vingadores. Calem a boca. Isso foi um spoiler. Por favor. Oi? Isso foi um spoiler. Não. Vai por mim, não foi. Ele vai já ter viagem no tempo, acabou de falar. Ah, isso a gente já sabe. Ou então não vai ter perdido tempo. Caramba. Ou então não vai ter, acabou de falar. É isso aí, 50%. É nível, essa só. E se eu falar pra você que é verdade, 50% é justo. É, porque é mecânica quântica. Ou seja, você deu spoiler. Gente, chega. Deu spoiler, chega. Vai ter Stephen Hawking no negócio. Tem coisa, vai ter o gato de Schrödinger. Olha, ainda tô sabendo dele. Tem uma planta que chama NIMBY? Tem uma planta que chama NIMBY? E o que ela faz? Não é tipo, lembro, cara, mas eu tava lendo hoje de madrugada. Uma taverna? Eu tava lendo de madrugada, olha aí, ó. O nível de insanidade da pessoa. Tu tem que atender o telefone de madrugada? Tem uma planta que chama NIMBY. Eu tenho, mas se ninguém me liga, eu vou fazer o quê? Apagar a luz de alguém. Não pode. Ela faz isso aqui na Holanda toda vez. Todo dia. Não precisa nem chover, nem ventar, nada. Do tá nada. Tá na hora de dormir. Deixa eu dar uma trollada no meu namorado e no amigo dele. Desligar o disjuntor? É. Já? Já? É só não, desligar o disjuntor você desliga em casa. Não, mas lá do telefone. Não dá pra desligar de lá. Dá pra desligar definitivo, mas aí tipo demora muito. Tenta asterisco 666. Que isso? Não, mas eu já cheguei em casa, desliguei o disjuntor, né? Quando alguém tinha lá e saí, tipo, só pra alguém achar que caiu normal. Não. Okay. Eu acho que você é caótico. Os caras ligam lá pra falar, quero colocar. Posso contar uma história que aconteceu com o Carlinhos? Ele tava tomando banho. Eu sei, eu tomando banho e cantando. Lá, né? Aí o André, que é o primo dele, chegou, né? Foi lá e desligou o disjuntor. Consequentemente, a água ficou gelada, né? Ele, ei, capeta! Ô, oh, água fria! Ô, oh, capeta! Não sei o que lá, capeta! Capeta, capeta, capeta! O André tinha cabelo comprido. O André ficou assim, no corredor. A porta aqui, assim, ele ficou no corredor. Assim, não, o cabelo, jogou o cabelo pra frente. E pôs um óculos de aro redondo que ele tinha vermelho. Pôs e ficou só parado. Parecia o Drácula do Bram Stoker, né? Ficou só parado. Diz que o Carlinho, ei, capeta, né? Saiu do banheiro e fez assim. Ele falou que na hora a perna bambiou, que ele foi caindo. Ele foi despencando. O André levantou o cabelo. Não, Carlinho, não, sou eu. Ah, eu continuava, hein? Eu continuava, deixa cair. Ele ia fazer assim. Não, vocês nunca fizeram essas zoeiras em casa. Eu já fiz pior. Eu nunca fui mal, Dani. Desligava essa maldade ali no. Vou contar rápido. A caixa de força e desligar. O que eu fiz com o que eu fiz aqui? Ela tava em casa, né? Eu falei, vou aprontar com ela na hora que ela for tomar banho. Eu vi um vídeo do os hacking da vida, né? Aí o cara passando detergente no espelho do banheiro pra não embaçar, depois no vidro do carro, né? Eu sei. Aí o que eu fiz? Cheguei no espelho do banheiro com o dedinho cheio de detergente e escrevi, corra. A sorte foi que eu escrevi só porra. Se eu escrevesse, vou te matar, alguma coisa. Porra, né? E larguei lá pra ela ir tomar banho. Essa aqui é tão desligada, tão desligada. Foi, tomou banho e nem viu. Mano, não adianta. A mensagem não adiantou. Aí no outro dia eu fui dormir na casa dela. Né? Quando eu cheguei em casa, minha mãe, já, você fez alguma coisa no banheiro? Assim, você escreveu alguma coisa no banheiro? Eu falei, ai, é verdade, eu escrevi. Tá bem que a mãe já conhece o Fih que tem. Ai, caramba, você quase matou seu pai do coração. Ele tinha ido no centro, ele voltou, entrou no banheiro pra tomar banho, e o negócio esqueceu e saiu. Ai, Cleusa, vem ver isso aqui, Eu acho que eu fui no centro, vou ter que alguma coisa ir lá. Reza. Vamos rezar. Tá parecendo eu lá em casa. Lá em casa, tipo assim, tem a minha cama, né? Aí tem aparelho e tal. Só que a gente vê quando a gente pintou lá, a gente pode também ruimzinho. Se você passar a mão assim, fica a marca, tá ligado? Essa coisa não é eterna, assim. E geralmente quando eu tô em casa, eu tô adicionando minhas fotos pra estralar, né? Muito tempo. É como se não tivesse acontecido ali na plantinha, mas estrala. A plantinha foi porque eu escrevi que ela é facilmente na parede do portão, eu achei de marca de mão. Podia fazer um encontrado. Você colocou milhão de mão, são 20 mil vampiros. Eu falei, amor, pensa nessas marcas aí. Entendi. Isso aqui deve ser, né, velho? E ela, nossa, verdade, não sei o que. Não, essas marcas vão aparecendo lá, cara, tipo assim, mas... Aí, mano, passou um pouco de tempo. Não vem. Aí, tu falou, amor, você não tava pensando? Não. Essas marcas de mão é eu que seguro. Quando eu vou subir nas suas costas, ficou apoiando, caralho. Mano, ficou a cota. Ficou a cota, os dois tontos. Puta, essas marcas ficam aparecendo. Ela tá uma tonta que apoia. Achei que você tava querendo enganar ela. Não que você também. Não, é porque eu não. Os dois se enganaram. É, a melhor estratégia pra enganar o inimigo é enganar o aliado e a si próprio. Assim disse o inimigo. Assim. Bom, ok. Você volta pra lá pra Kessari junto com o Indir. Passou a noite ali tranquilo. Por que você passou a noite ali? Porque tem vampiros lá fora. Faz um monte, né? Esses são os remanescentes, e? Então. Ó, o pessoal viu que não tinha mais ninguém, eles tomaram as nada. Isso, e os caras estão indo lá pra tomar sangue do negócio, porque ainda tem sangue lá. É o pessoal do submundo. É, não sei se ainda não verte ainda ou não? Não. Mas tem os dragões lá, tem os carinhas do mal, tem os Abomef no rio. Aquilo lá é a maior masmorra abandonada do mundo. Céu aberto. Conta, céu aberto. Alguém. Só quem saiu foi a Aliança Negra, foram os goblinóis. A próxima campanha que eu mestrar, algum grupo vai ir até a Lenore pegar alguma coisa pra vocês esquecerem, vai tá cheio de bicho. Não vai ser um novo. Vai ser um novo. Sabe que eles vão tentar pegar? A massa da exaustão. A massa da exaustão. E o mestre do Zuru Tucão. Ok. Então já usei um anel. Griel passa a noite. Toff! Toff! De manhã me avisa, tá? Querendo o tempo que eu tô também. É, pra mim a Toff já tava de manhã. Pra todos vocês, começa a amanhecer, né? E Toff, você já está de manhã lá em Wimba, tá? Foi a hora que eu voltei. Na hora que você volta com as coisas na mão, os elfos vão te ajudando a levar o resto. Ah, é long rest. Jeff, a gente pode considerar que a gente fez todo mundo um long rest? Sim, aquela long rest. Aquele menos um de constituição. Volta ou fica? O quê? Menos um de constituição. Menos um de constituição. Que ele recebeu quando a larvinha entrou nele. Da bigata. Ah, vai voltar com descanso. Menos eu falei pra você que ia voltar com descanso. Vai voltar com descanso. Hã? Eu não fiz long rest. Por que não? Fazendo santificar. Ah, ok, você. Long rest a gente pode considerar 8 horas e mais as horas que a gente tava conversando, agindo e tudo mais? Não. Não? Conversando ok, mas imagina não. Short, tudo bem. Long, não. Você tem que dormir também, né? Você pode recuperar a vida, não, não dá de dormir. Vida. Não é questão de recuperar, é questão de quantas horas eu ainda tenho que fazer. É quer saber se vai contar só 8 horas que ele tava usando a magia ou conta um pouquinho antes do que... do descanso começar? A duração da magia? É, quanto tempo ele já fez da magia? Umas 12 horas, 10 horas. É isso que a gente tá querendo saber, se foram 8 ou um pouquinho mais. Mais. Porque o long rest, eu presumo que seja umas 8 horas. 8 horas. É, o long rest é até 8 horas. Só que antes disso, a gente já tinha começado antes deles irem dormir. Nesse tempo, quanto tempo passou? Quanto tempo vocês demoraram pra dormir? Uma hora. Eu já tinha ido dormir lá, depois que eu atendeu todo mundo. Tirou um negócio de mim, eu tava com dor de cabeça. Umas 10 horas da noite, quando você começou. Tá. Agora são 8 da manhã. Não, então deu 10 horas. 10 horas. Jeff, antes só que eu te esqueça, gostei desse item, como recupera a magia dele? Eu acho que é amanhecer também. É varinha? Não, é uma... É amanhecer. Quando fala, você não tá falando quanto ele recupera pra tudo? Ah, era um D20, não era? Porque é 15 cargas, eu acho. São 15 cargas? Ou era D12, alguma coisa? A cada despertar, cada nascer de sol, você recupera todos os pontos de magia. Todos? Todos. Ah, é, daí é tudo. É magia. Você já tem um item de Mind Flayer com você. É. Bom, Toph. Os elfos estão ajudando você a levantar. Vocês estão vendo o sol nascer. Você está bem? Eu fui levá-los até a entrada do portal dos reinos. Acho que deve ser assim o nome daquilo. E vocês, como estão? Bem, graças a você. Não, graças a mim não. Não, não me dê créditos por isso, por favor. Quem fez isso foi uma pessoa que... Enfim, isso não vem ao caso agora. Mas eu vejo que vocês estão diferente. Vocês não estão mais com aquelas marcas visíveis, nem com o tom de pele da Levandra. E eu já falei o nome pra vocês lembram, tá? Estamos bem, sim. Não temos mais marca alguma. Aquela criatura estranha que você invocou nos livrou de tudo. Aquilo que nos afligia, todo mal que nos atacava. Que bom, fico feliz de ter acontecido isso. Porque há pouco tempo que eu fiquei longe dela, eu me transformei nisso. Esqueci todos os valores que ela me ensinou. E deixei de enxergar com o coração e passei a enxergar só com... Eu seguro. Ué, foi desmaio. Ai, eu fui junto. Foi junto. Força 3. Não, tem que segurar. Um pé a menos, né? Tem que segurar. Força 3, só que por 5 dias. E um pé a menos, né? E um pé a menos. Tenta segurar a pessoa com o pé só, porra. Ah, eu tento. Ai, caiu. Tá, tirei 9. É, valeu. Caiu junto. Caiu junto. Quando você olha pra elfa, você vê ela... Os dois caiu do lado, os dois em lado. Fui junto. Levanto. Respirando. Não, respirando não, cara. Tá com batimento. Porra. Tá batendo. Ah, tá. Vivo. Mas tá respirando também. Ah, ok. Não está morto. Gente. Eu tento olhar se tem alguma marca, alguma coisa. Nenhuma marca. Eles estão inconscientes. Eles não vêem nenhuma marca. Eles estão inconscientes. Eu tento. Eu olho pro plano astral. Se a alma deles por alguma forma que saiu, não sei. Almas nos corpos. Caramba. O Selenin vai demorar ainda pra voltar pelo jeito. Você já mandou a localização? Ah, mandou só que pela manhã. Na hora que eu levantei. Acabou de mandar, vocês ainda estão despertando lá. Eu tô acordado aqui. Foi. Okay. Vai lá dar um kick no Selenin então. Vai lá dar um kick no Selenin. Eu tava acordado. Mensagem pra você. Eu durmo 4 horas. Coloco a mão sobre eles. Vou tentar sentir alguma coisa de diferente. Sim, você sente. É a localização. Uma presença atrás de você. Não, brincadeira, ouviu. Não vê de mim. Tem imagem? Mas tem alguém ali. Tem imagem? Vou trocando a visão. Isso é, tem que chegar. Invisível, invisibilidade. Invisível, você vê alguém. Enfim, encontrou o menino. Nem fudendo. Sério? Vamos conversar. Eu levanto, vou dando um pulozinho pra trás e tentando puxar ele. Se der par, eu apareço aí agora e par depois dessa cena. Ok. E par depois da cena, quer ver? Par. E 20. 20 natural. Ele apareceu exatamente agora. Agora. Você aparece na no ar e você vai falar. Tiver sozinho? Eu vou dando um pulo pra trás e vou puxar ele. O que você quer aqui? Como você me encontrou? Simples. Foi só uma questão de lógica. Você tá contando quanto você falou sozinho? O que você quer de mim? Apenas conversar. Apenas saber umas coisas. Então fale. Eu vou dando puxar. Não precisa fugir. Não lhe farei mal agora. Isso foi uma ameaça? O que você quer comigo? Mais 10, né? Escondo o bagulho. Você tem criaturas da... Como eles chamam? Tormenta em você. Você não disse que ia conversar comigo? Conversa? Sim. Ah, feliz que... Vamos conversar. Não, ele já sabia. Mas não com palavras. Abra sua mente. Bem também, a gente. Quais são os seus pensamentos superficiais agora? Estou 25% longe dele. Os pensamentos superficiais? 25%? Longe dele. Ah, que da hora. Os pensamentos superficiais. Como ele me encontrou? Eu preciso salvar esses dois. Mesmo com 5? Deu 57. Acho que é isso que eu tenho que pensar agora. 75. Ok. Ele olha pra trás assim. Que é um lugar que você só viu? Preocupado com essas criaturas inferiores? Seu cérebro parece estranho. Faz um bom tempo que eu não me alimento. Só 25% hoje. Talvez eu coma algum deles agora e o outro leve pra comer depois. Não, você não fará isso. A propósito, você tem uma coisa. Não que me pertence, mas que eu quero de volta. Já descansei. Era uma hipótese, mas que você tá. 25% longe dele. 25% a quantos quilômetros? Não sei quanto é da conta. Quantos quilômetros daqui pra aquele plano? 200. É 25% da distância total que você sai de longe. É, longe. Mas você consegue fazer um teleporte exato em mim? Não, porque... Não, eu tenho a sua localização, eu fui indo pra sua localização. Deu off-target, assim que eu fui ruim no The 100. Dois. Ah, dois aqui. Você enrola, então. Mas você enrola? Eu não tenho. Como você lembrou dos 5% do lado? Não, gastei. Já usei. Eu consigo dar uma ajuda pra ele, pra rerolar? Porque tem que estar na cena com ele. Passa, é verdade. Eu tenho que tirar 75 no The 100. Vai, pau, dá pra ele rolar e dar um up ali? Você escolhe se você tirar até 25, você falhou, acima de 25, você... Nossa, então, teoricamente, tem que tirar 30%. 25 mais 5, 30. Não, tem que tirar 75. Ele tem 25 de sucesso. Exato. Sim. É um pouquinho. É 73 é que eu falo da. 27% de chance de sucesso. Não, é porque você tem 5 a mais por causa do negócio do. Sim, eu tenho 32% de sucesso. Então de 60. São 750 km. E por ter a localização exata, você não ganha mais bônus? Porque só? Não, eu já joguei 25% de terra por ter a localização exata. Não, porque ia ser. 750 divide por. 4. É. 5. 7,25. Por enquanto, 7,25 km. Mas Gui, você tem a localização, você tem a localização visual, porque que é pra mandar o esquema da imagem. Na imagem. É, então, é só 5%, mano. Não, 5% eu tenho no... Aqui, ó. Não, mas só 25 eu achei pouco também. Eu tenho aqui, também. Ó. Description, build 11. É a mesma chance. É a mesma chance. Eu tenho que tirar um target. 74 a 100. Uhum. Não vi casualmente, porque é passar lá mais uma vez. Não sou muito familiar e não é... Opa! Como não é familiar, mano? Objeto associado. Nossa, objeto associado. Off e o anel. Sem contar a imagem, você tá vendo o visual. Fechei? Só tem... Passei. É 100% de chance de sucesso. Devolve pro Duroy. Devolve o pretinho. Devolve um pra mim também. Claro! Não, pera. É um GPS. Quem tem o GPS é a Ciere. Por quê? A Ciere. Não. Ela mandou no anel do Celerim. A hora que tocou a mensagem, eu dei pra ele. Eu falei, Celerim, você recebeu a mensagem. Eu ouvi a gravação hoje, ela fala, Ciere, estou mandando minha localização. Ah, ela mandou pra mim? Pra si. É só pra mandar pra você. Falei pra mandar pro Celerim. Pro Celerim? Ah, eu não lembrava. Você consegue não, explicar essa mensagem? Foi pro Celerim. Foi pra Celerim que eu falei? Eu ouvi a gravação não, hoje. Você consegue mandar mensagem pra ele? 10 minutos antes de você chegar. Tranquilo. Consigo reenviar pra ele a mensagem? Os pontos eram encaminha a mensagem. Ou se eu pegar o anel dela, eu consigo sentir a ele consegue reouvir a mensagem? Eu dou meu anel pra ele, ele ouve. Como é que você faz isso? Você já ia gastar o controle? Qual era uma das opções válidas? Quer dizer, você não deu. É? Eu dou o meu anel pra ele, faz a mensagem. Aí, Celerim, mais um pra. Não, ele vai só ver e voltar. Obrigado, hein? Ok. Mas Ana, deixa eu jogar então aqui o DC. Ah, passei. Mas não tem cartão. E quando você põe assim, você visualiza o negócio. Acho que você deu. E passou mesmo? Não, é sempre. É sempre. Quanto tinha dado? Ah, tá. É 100% de chance de sucesso quando tem um objeto associado. Show. Ok. Foi um bom objeto associado. Na hora que estão conversando. Terminar a minha ação então. Estou perscrutando sua mente. Na hora que ele fala que vai devorar os dois, quais são os conhecimentos superficiais? Como ele veio parar aqui, isso que tá latejando agora, eu preciso salvar os dois. Aí eu falei, você tem uma coisa não que me pertence, mas que eu quero de volta. Tá, bateu pra gente. Ele vira pra você e fala, foi bem delicioso, Célio, preço pela garotinha. Vamos colocar um limite. Me satisfez. Adorei ter feito aquilo pra ela. Você tinha que estar lá para ver. Agora pensamento novo. Eu vou te mostrar. Nem seus sonhos pequenininho. Ele começa a entrar profundamente na sua mente. Chega a ser doido. Uma pergunta. E aí, Sugarin chega. Uma pergunta. Eu fiz descanso curto ou longo? Longo. Quer dizer, eu fiz descanso com o meu corpo. Porque eu continuei fazendo muita magia os bagulhos. Não, mas você fez a cabaninha, dormiu com o Zelda. Você caiu com exaustão ativo? Sim, eu perdi exaustão. Tô se perguntando. Ah, recupera uma exaustão. Uhum. É, fazer teste de desculpa já. Save de sabedoria. Sabedoria. Sabedoria. É, o resiliente tem um bagulho com sabedoria ou com carisma? Resiliente te deixa proficiente. Proficiente. Você já é. Eu já sou. Então... Não adianta nada, você vai falhar. Não, mas resiliente, eu acho que o que não, você escolhe tem vantagem. Não, a gente dá mais um no teste e te dá uma proficiência. Mais um no teste, não. Eu te dá mais um atributo e consigo uma proficiência. Vou dar pra você. Vai tirar valor menor ainda. Nossa, fudeu, rapaz. Me respeita. Aí, ó, cuzão. Luck. 29. Ah, bora! Mas você não tem luck. Por isso que ele gastou o ponto heróico. Cuzão. Último ponto heróico. 29. Tá, ah, você pode deixar o jogo um dado, menor. Né? Nem precisa, eu posso ficar com o valor menor. Não, ele pode dar um valor menor aí. Um é, posso pegar o 5, né, no caso? Bom, vai que cai um 2 aí. Não, não quero. 14. Não, fica com 5. Deixa o 14. Tá. 14 é o seu rabo, pelo menos. Falhou. Sente uma dor aguda na sua cabeça. Aguda. Isso é algum tipo de magia? O que é? A magia. Magia do acho que é de encantamento. Não, não é uma magia. É uma magia. É... Estupro mental. Poderes fisiônicos. Estupro mental. Porque se fosse algum tipo de magia de encantamento, coisa tipo, eu poderia encerrar ela com uma ação, entendeu? Ah, você tem o Charm e o Frightness pra encerrar. Posso encerrar ele? Mas beleza. Não, de bronca. Só tinha como um casaco. Deixa eu ficar Charm. Vê aí. Eu acho que fica. Mas ele vai começar a ler, ele vai ler um pouquinho e isso vai parar. Sim. Aí você gasta um quê, né? Onde você vai jogar? Lá as rolagens da casa da Kessari. Mano, quando eu ver o Garlath, eu vou falar que é o primo dele é meu casaco. Nossa, você viu esse meu traje? Não, não fica charme. Não, beleza, fica, mete bronca. Chega assim pra ele e fala, ok, estou com uma luva sua mente. Tudo que eu quero, tudo que eu preciso. Se ele é você chega. Depois que você vai. Tá tudo bem, Top? Eu posso responder que eu tô parado aí. Pode responder, mas você sabe que ele tá lendo sua mente, você tá tentando pedindo. Não, Celerinho, ele tá lendo na minha mente! Ele tá lendo na minha mente! Eu top na top, para. Mind blank. Ok. Ele olha pra você. Ele tá invisível? Ainda ou não? Tá invisível. Tá invisível. Celerinho, ele tá invisível, Celerinho! Não tem problema, ele não consegue ler minha mente. Toda 24 horas. É até de noite. Eu tô falando menos que o Cip. É. Ixi, você deu a dica. Como de Cip, eu não sei. É instantâneo, não é? Bom, não importa. Vamos ver a discussão de regra. Ele surge, se materializa, fica visível dentro de você. E aí, para de ler sua mente. Eu não preciso ler a sua mente. Já encontrei tudo que eu precisava saber na mente dessa garotinha. Não é só liberar as coisas com a mente. Se vocês me dão licença agora, eu preciso ir. Ah, uma refeição. Vou começar por esta. Que cuzão! Gata elfa. Não, eu pulo e... Pula! Eu vou na voadora de um pé só, velho. Eu me apoio na minha... Essa cintura nem está aí. Eu me apoio no cajado e dou uma voadora nele. Fazendo capoeira. Dou uma voadora nele. Você dá uma voadora nele? De um pé só. Ele gruda o tentáculo assim na cabeça da Eva, cata ela com a mão, gruda o tentáculo na cabeça dela, tá? E aí você dá a voadora nele. Pode separar? vai meter porrada nele. Você não tá o aço. Vai de ataque normal? Quando você dá a voadora nele, eu tava fazendo um... a voadora do Daniel San, né? No caso, e você vai na direção dele, um campo de força se forma ao redor dele e joga você pra trás no chão. Perdeu dois daí. Campo de força? É. Um ataque simples e inútil desse não funcionará ainda. Celerim vai ficar só. Vamos, Toff. Eu uso teleporte. Usou teleporte? Com os as elfos. Ah, tá. Ah, com os elfos? E é Toff. Levou os quatro. Com as elfos. Ok. Você é um Mind Blank, eu não consigo ler sua mente. Sou imune a dano físico. E eu não consigo mandar mensagem pra você? Eu acho que não, deixa eu ver. Lê aí. Eu vou até meio, pode exaltar esse já ler. Mas você não tem que estar tocando os elfos? O teleporte eu acho que é área, é, 3 posso, metros. Eu posso eu tocar. Mas é voluntário, não é? Eu acho que ela quer sair dali. Eu acho que não. Eu acho que o Garlic fica aí junto. Eu acho que eles estão desacordados. É. São objetos. Não, então. Não. Não falo, tem que ser voluntário. Criaturas que eu escolho. Eles nem fazem teste nada. Eu posso teleportar as outras pessoas. Mas ele é toque ou quê? Não, é 3 metros. Ok, mas o que você foi olhar aí? Eu queria saber se eu posso mandar mensagem pra você pelo Mind Blank. Foda-se o teleporte. Ele manda mensagem com o spam, sério? Ó. Até a magia terminar, mandar mensagem é uma coisa, agora você lê a mente é outra. Você faz isso direto? É imune a dano psíquico, a qualquer efeito que possa sentir ou ler suas emoções ou ler suas mentes, magias de adivinhação e a condição encantamento. Essa magia, Even Foils, que é Even Foils. Sempre fala? Até... Não, eu acho que... Passa até desejo de... Magia, desejo e efeito similar. Foils é passado de falhar, não é? Não, foils. Foils. F-O-I-L-S. Eu acho brilhante. Que é passa. A cartinha é brilhante, a carta é foil. Achei que era foil folhas. De falhar. Não, eu sei que não é feios. Não, não, ele falou, foda-se, essa aí não é do torto. Não. Mas tem que colocar o contexto. The spell even foils. A spell... Even flow. Eu acho que deve ser evita. Eu também acho, alguma coisa assim. Qual que é o contexto? Ah, a magia evita. Bota no Google. Frustrar. Frustrar. A magia frustra desejos e efeitos ou magias similares usada para afetar a mente de alguém ou ganhar informação sobre o alvo. Então você não consegue. É. Não, eu não tô ganhando informação sobre isso. Mas então, mandar mensagem. Por isso que eu falei. Afetar a mente de alguém. Mas a mensagem não é afetar. Você não consegue nem mandar mensagem. Sim. Pra mim. Mas, ninguém consegue mandar mensagem afetar? Pra mim. É, pra você não. Nem pra Toff. Mas ele acabei de mandar. Mas ele tem conhecimento dos anéis. Mas ele não tem o anel. Ele não, mas ele tem conhecimento dos anéis. Só tem, mas aí queria falar diretamente comigo. Beleza. Só ele roubou o do Murray. Porque ele então. É, só se ele roubou o do Murray, mas a gente não pode pôr. Não muda? Sinal de bloqueio. Botão. Não, um lado bloco aí no anel? Um lock. É só você receber, escolher não receber a mensagem. Quando ele foi pegar o anel, eu tava na forma. É, eu tava na forma de lobo. Tudo bem que eu destransformei ele depois de derrubar todos os anéis dele. Inclusive de carne. Inclusive. Mas no roubo. Ok, vocês se teletransportam pra onde? Para a Valcária. Para a casa da Carla, né? Que lugar de Valcária? Para a estátua. Por que não pra casa da Carla? Porque é outro plano. Vai em frente, vai em frente à casa da Carla. Eu não tenho nada de frente da casa da Carla. Você tem visual, você já viu a frente da casa dela, sabe como é que é? Nossa, mas a chance de errar é um pouquinho grande. Tem poeira... Da hora, vai, arrisca aí. Não, eu quero ir pra estátua que é mais garantido. Ó, vê se tiver essa roupa, se tiver com cheiro da planta... O que você tem na estátua? Pegou um penteiro dela, pô? Eu tenho o negocinho da mod do lado da estátua, que foi feito em Taiwan, pô! Já teleportamos 4 vezes pra Valcária, as 4 vezes deram certo. Essa não deu. É porque tá na garantia ainda. Tá, vê se a gente vai pra Valcária. Você vai pra Jurandir, né? 100% de chance. Por que você nos trouxe aqui? Você é louco? Você sabe, você ouviu a mensagem que eu mandei? Eu sei. Você viu o que ele disse? Eu sei, nós precisamos pegar o resto do grupo para ir embora. Você ouviu o que ele disse? Ele sabe de tudo. Eu sei. Da minha mente. Por que você nos trouxe aqui em Valcária? Eu disse que aqui não era seguro, Selene. Ele já foi me visitar, ele sabe que estamos na casa da Carla. Ele sabe que seu pensamento era sair de Valcária, então ele não vai achar que a gente está em Valcária. Ele já veio me visitar aqui na casa da Kyra. Ele sabe que nós estamos lá. Ah, droga. Que a gente estava, porque ele acha que a gente vai sair. Você sabe como localizar aquelas larvas? Não, mas eu acho que alguém sabe. Você pode registrar seu nome. Lembra pra gente isso, né? Não, alguém do nosso grupo. Não, vocês sabem que o Griel sabe. Então. Eu fiz isso em vocês. É. Como? O Talo estava lá no deserto. O Talo ensinou pra ele. Que eu olhei a mochila de todo mundo, menos mas de alguém. Mas eu acho que ele deve ter que estar perto de alguém. Mas primeiro vamos se decidir pra onde nós vamos. Você quase abriu a caixinha e fudeu tudo pro resto do grupo. Esses dias provavelmente estão infectados. Próximo onde vocês estão. Meu Deus. Quando você olha assim, você vê, vocês estão estátua. Tudo meu também. Vocês estão estátua, palácio imperial, arena imperial. Merda, que ele gira aqui. O grito vem da direção da arena imperial. Que é? Arena imperial, nem sei o que é isso. Arena, onde tem os torneios de gladiadores. Ah, mano, elenco. O grito vem da arena. Vem da arena? Vem da arena. Eu queria meu da. Como que é o grito? É uma mulher. Parece ser feminino. Ah, eu acho que alguém tá apanhando lá na arena. Deve ser mais um combatente. Sangue de quem apanha por um combate. A gente tá apanhando por morte. Tá bem. Vai na frente, eu vigio aqui a área. Vigia os elfos. Eu vou. E olha, você não quer ir? Ou você quer ir pra casa da cara e a gente ignora? A gente tem que resolver isso, Celerinho. A gente não pode sair. Infelizmente, a gente não pode sair. Por mais que eu queira ver o que tá acontecendo com ela, a gente tem dois possíveis... Infectados. Então vamos pra casa da Kaia. Vamos. Sai dentro do Coliseu. Dentro da arena, uma mulher chorando. Sai correndo, né? Algumas pessoas passando na rua, começando o dia já, vão se afastando da mulher, né? Meio assustadas, né? Um homem, o que aconteceu? O que aconteceu? Entrei pra limpar. Eu fui levar café da manhã. Tá morta. Quem? Alguém? Qual que foi o nome? Não falou o nome. Vai ser curado essa pergunta, quem morreu? Eu tô falando pra você. Celerinha, eu não posso deixar isso. Eu fiz uma promessa a alguém e eu não posso deixar um inocente. O cara chacoalha a mulher. Bate na cara dela. Se acalma. Nossa, mulher. Eu tô na nuca do cara. Vou pulando o pessoal, tô na nuca. Calma. Eu vou. Calma, Tom. Não, calma o caralho. 11h59. Tava falando, vamos ser discretos. Meia-noite. Ó. Tá dando 28 o meu ataque. Matou o cara. Puxa, o cara. Já desmaia. Pânico nas cores do meu ataque. Você tá bem? Foi você! Foi você que fez! Você que matou ela! Você matou ele, matou ela também! Não, eu não conto pra ninguém! Escute. Por favor! Tá ótimo, filho. Por favor! Calma! Não me mata! O que aconteceu lá dentro? Me conte. A gente é do protetorado, olha meu broche. Eu tenho o broche corcando. Oh, inspiração. É, o meu tá guardado. Eu acho que ele tá aqui. Ai, tá. Por favor. Acalme-se, senhora. Loriene. Oh, ela está morta. Ela está morta, Loriene. Quem que é Loriene? Como assim que é Loriene? Você é do protetorado, não sabe quem é Loriene? É a campeã. É a campeã. Ah, a mais famosa gladiadora de todo o reinado. Eu saberia pela reação dele. Sim, com certeza. Você estudou história, não tem? Tem. Tem proficiência em história? Tem. Já ouviu falar muito de Loriene? Não, A merendeira que te ensinava a lutar lá, ela falava muito de Loriene, tá. Queria ir lutar na arena. É que o Di não conhece a sua mulher. Eu também não. Eu só peguei a mensagem pra moça, pra estar assustada. A gladiadora está morta? Sim, alguém a matou. Calma, só um segundo. Fora das regras? Ele estava no quarto dormindo, alguém a matou. Você pode nos levar até lá? Vem fora das regras. Sim, mas eu não quero entrar, é muito horrível o que fizeram. Você consegue acalmar? As suas músicas deixavam a gente calmo no combate. Posso tentar, mas vamos indo no caminho ou eu vou acalmando ela? Derrotamos um dragão no meio de um fogo. Aí eu começo a assoviar. Pessoal. Como fazer tipo um counter charge. Voltamos a invocar. Vai aos poucos acalmando ela. Sim, a Vivi sempre aparece. É. Voltamos a invocar e estamos aqui embaixo da estátua. Aparentemente, eles fizeram mais vítimas. Estamos aqui no Coliseu, onde a campeã foi assassinada. Estamos averiguando. Aparentemente, também os dois elfos que eu consegui trazer de volta à vida também estão infectados. Vocês descobriram alguma coisa para poder ver quem estava infectado ou não? Vocês sabem de alguma coisa? O que vocês fizeram durante a noite? Me deem resposta. Enquanto isso, ficaremos aqui e veremos o que aconteceu e nos encontraremos em breve na casa da Kaia. O Griel sabe achar larvinha. Talvez ele demore alguns instantes pra voltar. Tá nos elfos. A não ser que o... Acrescente um detalhe aqui. A não ser quais elfos. É, exato. O Gabriel aparece... Vocês precisam de ajuda aí? Olha. Sim. Ok. Joguei pra levar esses caras. Ah, tá. Essa é Loriene. Uma meio-elfa. Gladiadora mais famosa de todo o reinado. Campeã dos campeões, ela. Campeã dos campeões. Eternamente. Ela costumava lutar em muitas lutas montada em um unicórnio. É uma valcária. Uma valquíria, quer dizer. Uma valquíria, né? Um unicórnio que, segundo dizem as más línguas, ela havia recebido de presente de Raven Blackman. Dizem as más línguas, okay. Não, dizem a própria Raven. Ok, diz. Já sabemos o que aconteceu. É verdade, o Raven falou sobre ela. Verdade. Ela falou pra vocês? Falou. Não é falou. Já falou. Sei, a Raven precisava de uma virgem. Deu um unicórnio pra continuar virgem. Pegou o chifre do unicórnio. Acho que ela foi tentar proteger o unicórnio, matou ela. E, mano, sangue de virgem. É tradicional. Rituais demoníacos. Se eu tive que ir, mas é como? E vamos até lá, você? Ele falou que precisa de ajuda. Ah, tá indo, então. Tá. Okay, e eu não. Sei que ele, você falou. Eu sei quem é a mina, eu sei que ela usa unicórnio. E a Ariane Imperial. Eu falei a campeã foi essa sua Ariane. Ok. Tá todo mundo indo pra lá então? Menos sim. O Gabriel que tá. Eu não sei se é todo mundo, só precisa ter ajuda com o corpo só. Só uma dúvida. Eu tô vendo aqui. Ele dorme 8 horas. 4. Sim. Eu durmo 4. Aham. Mas é de manhã já. Tem 4 horas aí, meu amigo. Tá com pressa, por quê? Você ficou as 4 horas com o Lindsay. Você ficou 4 horas! Você fez descanso horas, longo, né? E você gastou esse descanso longo nas 4 horas seguintes, meu cara. Ô filho, você deu 4 horas e descansou 4 horas. Dá o assim, antes de eu ir embora de Ilha Nós de novo, eu quero dar cidade. Mudar tipo, a torre outra vez. Se mudar a torre outra vez, você vai apanhar. Eu quero passar lá no castelo, só dar um. Tchau, sala do trono. Tchau, sala dos livros. Tchau, sala dos tesouros, vê se. Vê se sobrou alguma coisa. Oi, sala dos tesouros. Vê se eu esqueci. Tchau, sala. Oi, sala dos tesouros. Não é? Vai que ele esqueceu alguma esqueceu, coisa. Né? Sim, só... Vai que esqueceu. Tá bom, vamos rolar um dadinho. Aí ela acrescenta assim. Ok. E do nada, se ele aparece na sala do tesouro, cara. Vocês vão esperar ela chegar. O cara que caiu primeiro. Ok. E se ele não vai pra lá, não. Se ele vai pra sala do tesouro, eu acho que é real. Acorda. Vai embora, hein, mano. Você está vendo? Cadê a moça? Cadê o assassino? O assassino! Calma, acertaram você na cabeça, eu venho aqui te ajudar. Eu sou do protetorado. Nossa, obrigado. Você está bem? Levante, eu estou, mas você não parece. O que aconteceu com seus olhos? Nossa, no seu pé? Tá falso, cara, velho. Eu coloquei o bagulho. Sim. Essa menina, mano. Os olhos já tem desde a nascença. Eu também tenho. Mas os dela não parecem bem igual os meus. Como é que ele tá vendo essa porra no olho? Eu saiu? Você tá, não, você tá cega, você tem uma venda, meu bem. Ah, é verdade. É. Disfarça. Não tá com a bandana do Daniel Sam. Eu faço assim, ó. Só o gesto. Sim, é o que ele quer dizer é que eu sou cego. Mas enfim, isso não vem ao caso. Isso que eu nem disse. Você tá bem? A gente viu um cara acertando você. Dor de cabeça só. Tá, levante-se. Ai! Tô sem nossa, força menina, ainda. Você é do protetorado, de fraquinha assim? Também existem magos no protetorado. Eu nunca vi um mago perneto e tão fraquinho assim. Deixa eu te ajudar com a minha força 9. Oh, na verdade, eu acabei de chegar. Olha, 9. Dá 12, então. Tá falando que queria santificar, eu escolhi um ponto. E aí, crio o raio. O raio ponto pode ser móvel? Não, é um. Porque não pode, vi nada, você é sofá. Só aqui, ó. Bom, mas continua sendo novo. Sério mesmo, mano? Que isso, velho. É que eu acabei de chegar de missão e estou um pouco ferida, mas enfim. A gente ouviu essa gritaria e veio aqui ver. Ah, tá bom. Você pode fazer um favor pra gente? Faço, sim. Leve a moça, tente acalmar ela e contate o protetorado. De preferência, procure o cara que tem o braço. Sim, eu vou. Vamos, moça, vem comigo. Você está bem mesmo? Tô, só tá doendo, mas vai passar. Vem, moça. Propósito, como que é seu nome? Já vai cantar, ué. Já. Bom, Serenino, você quer entrar ou você quer esperar? Não? Eu entro. E os dois? É uma área, Serenino, não é um objeto. Mas eu tava com um ponto. Você toca um ponto, mas é uma área. É uma área, é fixo. É fixo. Eles não falam que é fixo, as magias que falam que de tocar ponto e criar área, fala que a área, você não pode mover objeto. Silêncio, criar área. A área se move com o objeto em silêncio? Sim. Sim. Não. Sim, se o objeto for movido... A área, o silêncio não é objeto, é área. Ué, é área. Cusão, me roubou, Larato. Eu não tinha lido também. E escuridão? Sem vergonha. É área. Do escuridão é agora, objeto. Tem um que é... Não, escuridão... Ah, é. Escuridão é um objeto. E cria uma área. Cria uma área, mas a área é em, ao redor do objeto. Esse daqui vocês comem um ponto e criam uma área. Isso. Mas é que tem uma não magia... Tem como o ponto se mover. Que, se eu não me engano, é porque símbolo. Assim, ó, aqui não fala e que você não pode um ponto. Um objeto. Aqui fala que você imbui uma área de 18 metros num raio de poder sagrado ou profano. Santificar? É um objeto. É uma área. É um ponto, fala. É um ponto, mas não é um objeto. Qual que é o nome da magia? Não fala direto que é uma área. Rolo. Ah, ele fala depois. É porque você tem que escorrer onde é o centro, só isso. Rafa, só um em português aí. Não, então, eu ouvi isso, mas é que eu tenho outras magias que são de área, só fala da área, ou quando é objeto ou algum ponto. É porque esse aí não fala que é um ponto. Que o objeto não pode se mexer. Entendeu? Aí não tá dizendo que é um ponto. Tá dizendo que você imbui uma área. Não, mas fala assim, vocês comem um ponto e ao redor desse ponto você imbui uma área. É, só é um que ponto, é um ponto. É um lugar que você vai estar sentado fazendo bagulho, gente. Traduzido também tá falando, você escolhe um ponto. Ou original? Não, mas então, por original, você escolhe um ponto e cria uma área ao redor dele. Só que, por terminologias, é quando ele quer. Um ponto, quando um ponto é for objeto. Um objeto, vai estar escrito, você escolhe um objeto. Da Arcanis é, e o Toast escolhe é um objeto. Objeto. É. Então, é que as outras magias sempre falam que se sair da área ou se mover um objeto, desfaz. Essa fala pra escolher um ponto e criar uma área. Sim. Por isso que eu achei estranho. Você fica sentado ou você fica dando volta no lugar? A gente fica fazendo... É, fica dando volta, porque fazendo é uma magia em área. É. 24 horas aí fica... Bobuna, fedida. Pra simplificar, você vai escolher um ponto, não é um objeto. Então se você pegar a caneca na mão e falar, ó, eu escolho aqui, ó. Você mover a caneca... É... O ponto ele permanece no lugar. Você escolhe a coordenada. Sim, sim, é o que eu usei da outra vez. É que eu achei estranho, porque depois eu usei magias que usavam objetos e você não podia mover, usavam a área e você não podia sair da área. E tem magia que você usa objeto e o objeto pode se mover. É, tem poucas Exato. Magias que fazem isso. Aí como esse usou um ponto e com a área eu fiquei confuso. Um ponto é uma coordenada. Triste. E é usar a carga. Ok, vocês estão entrando lá? É só usar mais Seren, o que a gente faz com eles dois? Estou esperando a Seren chegar, ela vai cuidar deles. Tá esperando a Seren chegar? Só um segundo. Não, eu tô com eles, mas é a que vai cuidar deles. Peraí, Seren, deixa eu ver se eles foram infectados. Eu vou tentar fazer alguma coisa, mas isso vai dar certo. Tá, primeiro a moça. É um homem e uma mulher? É. Uma mulher. Deixa eu pegar minha pedra. Primeira moça, não é? Eu vou usar o poder da pedra de localizar a criatura. Ver se tem alguma criatura neles. Se tem alguma criatura neles, no caso. Faz sentido. Ou, certo. Deixa eu descrever pra você, ver se eu posso fazer isso. Cadê essa caixinha? Monta dos dois lados. Ó. É, mas um lado fica meio estranho. Segredos de pedra. Com uma ação, você pode escrever essa runa sobre uma parede ou piso. Você descobrirá a exata localização e o tamanho de todas as criaturas sobre aquela superfície em um raio de até 9 metros de você. Eu tenho uma runa na testa do cara. Mas apenas no momento que essa propriedade for usada, ou seja, na hora. Não é passiva, né? É um sonar. É. Funciona. Tem que dar pra fazer? Dá pra fazer. Põe na cabeça dela, porque a runa tá na sua mão, tá? Tá. Ela tá inscrita, né? Não, eu tenho que desenhar no chão, na área. Não, mas ainda tem igual você tem a do fogo, não tem? Não, eu tenho tem um objeto. É que eu pensei que você tinha soldado também. Tá, né? Eu coloco a pedra então na testa dela. Uhum. E faço a partir dali. Traça a runa. Traça a runa no chão pra entrar. Sabe automaticamente ou tem teste? Sabe automaticamente. Automaticamente? É o sonar. É, ele revela a localidade e quais criaturas estão naquele raio de 9 metros. Nossa, que chau, se sinta mulher. Sente o cara, sente o celeirinho. Aí 9 metros, algumas pessoas estão passando na rua, você percebe que também está retente. Tá. Você sente uma formiguinha passando ali. Sente uma borboletinha voando. Dentro da cabeça dela. Você sente? Nada. Nem cérebro. Cérebro não é criatura. Esse cérebro não. Na cabeça do cara. Na cabeça de todo mundo é criatura. Na cabeça do cara, nada. Ao redor dos 9 metros, ele é uma larga. Seren, como que eu acordo ali desmanhã? Álcool. Álcool? É, inala. Ah, negócio de beber, você tem? Não, não é de beber. É álcool pra limpeza. Naquela época não tinha diferença. Não existe isso. É. Não sei se existe ou não. Alpetínico não. Você tem bota. O pessoal, eles você pegam a espada, mata, fica com sangue e come uma maçã, você, sabe? Você não tem algo de limpeza. Não tem limpeza, pô. Só vídeo. Podia ter até um pano de limpeza que eles nunca lavam. Eu procuro, eu dou uma erguida, procuro rapidamente alguém que tenha um cantil. Alguma, não, alguém com um cantil que eu sei que parece de bebida alcoólica. É, o que não seja de água. É. Ah, tem tavernas em volta. Chega um pingaiado ali. Tá, eu vou. Peraí, rapidinho. Eu vou lá. O cheiro forte é quando a pessoa inala. Você. Acorda. Eu tô na taverna. Você tem. Sim. Álcool? Claro que temos. Me dá. Mas não pra alguém da sua idade. Não, não é pra beber, não. É pra acordar uma pessoa que tá desmaiada lá fora. É pro meu papai. Ah, então menina, isso não funciona. As pessoas caem desmaiadas com álcool. Elas não, mas acordam. essa caiu de outro modo. Me vende, tô, peça de ouro. Dá, eu quero só um pouco de álcool, por favor. Naquela época não tinha isso, que a criança não pode beber álcool, pô. A criança sabe o que é até 12 anos. Ah, alguma coisa menstruou forte. Menstruou da criança. Forte? É. É verdade, toma aqui, já menstruou. É mais forte que eu tenho. Ele não vai perguntar se ela menstruou. Cachaça anã. E não precisa se preocupar. Eu sou no protetorado. Obrigado. E vou sair fora. Pera, você tá com venda? Tô com o quê? Você tá vendado, né? Uhum. Qual a chance do cara tentar enganar ela dando água, sei lá? Ah, o cheiro, velho. É, ela sabe que é. Depois que ela mostrou o protetorado. Ah, eu achei engraçado, cara. Sério, vou dar uma trouxe o vinagre. Mas ele levantou um lado. Sim, pra procurar um pouco de bebida. É. Eu pego um. Foi caolho até lá. Pega um pouquinho. Não, eu achei o negócio, abaixei. Eu ponho na minha mão. E passo bem perto, assim, do nariz dela. Top, você não tem mais visão de profundidade, né? Não tem mais o quê? Profundidade. Profundidade? É, porque os dois olhos, assim, a gente perde a noção de profundidade. Tá ruim, pessoal? Não, mas eu abaixei. Meu Deus do céu. Caralho, é. E eu vou lá e agora acordo. Que horinha, o que é isso? Velho, alguém me acertou. Tem sangue na mão dela. Top. Alguém acertou ele? Sim, foi o Garlith. A hora que ele chegou que lá, isso? Eles desmaiaram. Que isso? Vai tirar sério. Você foi mordida. A bigata, quer ver? Eu passo a mão, vocês olham assim. O buraco. Ela tá meio carequinha assim, tem as marcas dos dentes do garfo assim. Ah, a parte que ele começou. Que ele mordeu, digamos que você foi mordida. Pelo que? Por uma criatura maligna. Criaturas malignas! Esses dois, Celino, não sei se você lembra, esses dois elfos são aqueles que estavam presos nas gaiolas. Eu os trouxe de volta. Não me parece. Sim, trouxe aqui. Não me parece eles. Mas são. São eles. Eu consegui trazê-los. Quer dizer, eu não. Tive uma ajuda. Mas, enfim, depois a gente conversa sobre isso. Chega se ele. Foi o Leonardo e forte. Ah. E eu vou e passo no nariz do outro. Se ele. Ah, eu ia. Você é você? Eu também sou amigo da Toph. Você está bem? Ah, você é Toph. Uhum. Pô. Ele mandou mensagem geral ou só pra... Geral. Então todo mundo foi. Não sou. Menos o Theo. Não sou. Grel, você... Não, Grel não foi. Não sou. É, a sala fora. O quê? Não sou o Toph. Ele falou isso, amigo da Toph. Ele falou, você é Toph? Ah, é mesmo, é a sala fora. Aí tava vigiando, ver se tem mais alguém machucado aqui por perto. Ah. Aparece o Darinho. Você se lembra de mim? Ah, quer um pouquinho? Lembro. Cachaça. Sabe quem? Pô, demorou! Toma. Ah, não, tinha na minha mão. O casal foi acordar. Você não me disse seu nome. A Toph. Não, porque se você sabe quem ela eu sou. Ela deu pra acordar assim, os... Você lembra o que aconteceu? Lembro. Ótimo. O que aconteceu? Acho que eu desmaiei. Você disse que tem um gatilho. Você tá sentindo o que eu tô bebendo a cerveja. Hoje é. A cachaça não. A gente sabe que tem um gatilho. Faz teste aí de constituição pra ver se é o gatilho. Sei por causa do mestre Nibiru e por causa do cara. Você tá bem? Eu falo, eu sou a Toph Magal. Quem me perguntou? Não, é... Quem que tá perguntando? Pro monstro que é os elfos negros. Ah, é pro... Vocês não viram a Toph? Mas ela não falou, não. Tô falando agora. Ah! Porque aqui está acontecendo alguma coisa e aparentemente quando a gente fala nosso nome... Gente, eu vou indo, tá? Chega o Murray. Tô indo. Oh, o Murray tá chegando aqui. Próximo. É, você não faz isso. Bom... pelo tapete. Calma. Não os leve agora, calma. Tô por aqui, achei legal. Tá o tapete. Você só leva aqui pra beber? Hã? Não, calma. Também aqui pra beber? Não, eu tô pessoal, bebendo e tô indo. Pessoal, vocês estão preocupados com bebida? Pera, calma, deixa eu explicar. Tô indo no Coliseu. A gente já tá no coliseu. Não, vocês estão na entrada. Tô entrando. A moça foi morta. Temos um problema. Sim, nós estamos averiguando isso. Estão indo. Bom, pelo que eu tô vendo, a responsável, como sempre, já foi e deixou a gente com esses dois aqui. Eu gostaria de conversar, mas pelo jeito não vai acontecer. Como eu estava dizendo, ela falou alguma coisa do Grial, né? Na mensagem não consegui ouvir, porque a mulher começou a gritar. Mas o Grial sabe algum jeito de tirar as larvas? Ele sabe identificar as larvas. Sabe disso. Eu não sei. Sabe o que ele fez no deserto. Ah, é verdade, puta, tudo isso não é verdade. Mas no deserto, dá pra atacar do primeiro lugar. Da primeira vez. Eu tinha esquecido. Ô, Mur, não sei se você lembra daqueles dois elfos que estavam na Ilenor, né? Mas enfim, aqueles elfos, eram eles. Eu tive um contato com o Garth, ele me encontrou quando eu estava lá em Nila. Você tá morrendo ele então? Sim, vi e ele viu muita coisa também. Ele entrou no meu cérebro. Ele também fez isso comigo. Sério? Sim. Sim, eu tive que transformar no Yumovena. Tem pequenininho. Inspiração. Tem pequenininho. São pessoas de Marte e acabei caindo na... Isso é um grande problema. Pelo que eu entendi também, a Raven tem alguma coisa com ela. A Raven é o demônio que a gente tanto tentou não liberar. É na segunda parte da carga. A gente deu um monte de livro de demônio pra ela. Que legal. Só deu dois. Uma missão agora. Era seis, não era? Era seis. Ela achou uma criatura que ele tanto deseja. Ah, eles saem do Garth. Sim, eles são aliados. Antes dele me liberar pra poder tentar capturar os nossos amigos, ele passou essa missão pra ela. Eu temo que, de alguma forma, ele consiga aliados de outros lugares, igual os Defeus. Isso vai ser um grande problema. Desde quando você vai conseguir, como... Pois ele pode ter visto o Neron na minha cabeça. Ele pode ir atrás de mim do Neron. Também. Sucesso pra ele. Eu não disse que meus filhos são aliados, mas sim, podem ser alguma coisa em potencial. Quer atrás do Neron? Sucesso. É, duvido. Vai lá. Eles vão se rebaixar em lá ser ajudados pelo Garth. Bom, mas eles podem fazer pactos. Nos ajudaram, provavelmente o Neron. Não esqueça que a gente teve uma ajuda deles. Mas digamos que... Não quero. É consensual, né? Só se os meninos quiserem. É, isso é verdade. Quer corote? Bom, deixa eu avisar. Quer corote, Rafa? Acho que não quer corote. Ali dentro da. Não, na geladeira, pode pegar. Pega corote, Rafa. Morta. Uma gladiadora. A gente veio aqui do que veio que é? Sei lá do que é. Pêssego. Por que você Mas acho que a gente não tá levando. O Jeff tá fazendo faculdade agora porque ele não teria corote. Acho que o melhor lugar pra levar eles agora é no refúgio. Não, ele só tem. Mas a gente vai ficar na faculdade. Ele tá bebendo? Eu sei. Não, quer? Não. Só que se a gente deixar assim, pega lá, na casa da cara. É só um pouquinho. Você não sou assim, pega lá. Não foi eu que iniciei. Vocês abriram uma caixa de Pandora. A gente não tem contato com o cara. Carate! Do PC. Pessego! Mas essa gente tá louca pra beber. Ela só quer tomar se alguém quiser companhia pra ela. Porque ela não é alcoólatra. Ela não quer tomar sozinha. Tira um coleguinha pra ajudar. Tá muito longe. O Griel? Tu você não sabe. Ele bebeu sozinho o copo, não sabe beber. Pode pegar, Rafa. Ah, eu já veio do bagulho. Eu nem sei, cara. Ela falou que ela foi pra Lenore. Meu Deus do céu, velho. Não falei que ele foi pra Lenore. Não, falou que você falou que ele foi... Tá com os elfos. Tá com os elfos. Tá com os elfos. Ah, é verdade, é verdade. Então, é verdade, o Griel deve estar lá dentro. A gente pode tentar contactar. Joga até essa aí, até pra você resistir. Se eu não piscando. Você está no refúgio, Grel? Mas eu já fiz o que eu tinha fazendo no castelo ou não? Eu não sei quanto tempo passou, na real. Não. Já fez. Primeira vez tem que tomar 3 golpes. Ah, então agora sim. Você está no refúgio? Grel, o que você está fazendo? Não, você recebe a mensagem do... Não, mas primeiro tem a SUS, que nem ouviu ainda. Ah, é verdade. Uma de ontem. Miriam, olha o que você tá fazendo. Pensa duas vezes. Quer que eu mando mensagem? Aí a outra, qual foi? A do Celerinho. A outra é a do Celerinho. Não, a outra já é a do Celerinho da Toff. A da Toff. Eu mandei pra todo mundo. Ela mandou. Ah, sim. O que aconteceu lá no Coliseu. E agora? Miriam, você está no refúgio? Temos mais 2 elfos para levarmos para lá. Eles, você sabe, eu não tenho entrada permitida, nem sou bem-vindo. O que você tinha falado que estava em perigo, tinha uma... Voltou em Valcária, a grande campeã do Coliseu foi assassinada e foi delegada. Vocês precisam de ajuda? Agora não, porque já conseguimos identificar que eles não estão infectados. Mas a gente precisaria da sua ajuda para levar-nos até o refúgio. Me descreva onde vocês estão. Na entrada do Coliseu. Espera um pouquinho. Acho chotão. Tem alguma árvore ali perto? Tem a estátua de Volcária. Pronto. Não, porque o teleporte dele é uma árvore. Não, sei, já olhou o castelo, né, gente? Tem milhões de árvores na estátua de Volcária. Então, pluf, saiu o Lindir da árvore. Ok, saiu os dois da árvore. Uma árvore próxima. Bom dia. Vocês estão bem? Sim, muito bem. Gabriel sai suave. Não, tô me banhinho. Já dormiu, né? Gabriel. Com 3 níveis de exaustão. Você leu ouviu as mensagens, eu disse que eu não estava aqui em Volcária, mas acabei retornando. Tive um contato com o Garland, ele me encontrou. Eu tive uma ideia, vocês me permitem uma coisa? Hã? Um minuto. Qual é o raio da cidade? Porra. Grande. É grande. Porra, grande. É mais de 10 milhas? Que é o seu alcance, né? É. Eu acho que é. Tá, peraí. Ele é o reinado agora. 10 milhas é o quê? 18 quilômetros? Eu devolvi o reinado. Não, é 5 mil. É menos. É mais, quer dizer. Uma mina, né? 1.8 quilômetros? É. Então 18 quilômetros. É 1.7? É. É por aí. 8 quilômetros de raio. Então 16 de diâmetro. Então são... É grande. São 16 quilômetros. De diâmetro. Da nossa conta. É grande. É bagulho. Dá um... É, mas você tem que ver qual é o raio da cidade, né? Mais fácil. Agora chacoalha a cabeça. Tá, vai até mesmo. Deixa eu ver o tamanho igual. Eu quero, mas eu não quero. Tá vendo aí certinho? Bem, é cachaça não. É cachaça não. Em um, vê se a gente consegue dar um cabelo. A gente tá dividido em três. Minha também. Ok. Então, eu gasto com terror. Não é nem esse o problema. Bêbado dividido em dois bêbados. Nossa, já não faz conta não, Rafa. Você tem 16 metros. Eu tenho 16 quilômetros. 10, 15. Talvez seja 16 quilômetros e 16 metros. O senhor daqui não é uma régua, mas o mesmo dele é daqui. Dá uns 18 quilômetros de largura e uns 36 quilômetros de comprimento. Okay, então, a gente consegue fazer 4 vezes. Elíptica. O ponto heróico é justamente para aumentar. 4 vezes a gente consegue pegar a cidade inteira. Não, se usar o ponto heróico pode dobrar o raio. Pode dobrar? Então a gente precisa fazer só 2 vezes. Não, eu poderia ajudar com o meu também. 16, 16. É, tá certo, porque quando é um. Quem tem ponto heróico aí pra dobrar? Eu poderia ajudar com o meu, usando o ponto heróico. Então estamos dobrando meu raio, Jeff, 16. Estamos dobrando meu raio, é muito engraçado. A gente está no centro. A gente está numa estátua. A estátua é o centro da cidade? A estátua é o centro. Que sorte, não? Estamos no centro da cidade. Que sorte! Só que agora, pera lá. Sabe quando você vai no banco, depois, no final do mês, você fez muita transação, vai sair um extrato fodido aqui agora. Porque eu sei todas as criaturas inimigos favoritas meus. Não, filtra com aberração, filtra. Né? Aberração. Eu quero saber mind players e larvinhas. Quantidade, direção, tudo. É, filtra com os dois só, né? Você sabe o que está perguntando. Aí aparece o Trump, billions and billions and billions and billions. And billions. And I will protect this. É, se está presente, número, direção geral e distância de minha. E pegadas. E se for grupos de criaturas, você informação por grupo. Vocês vão passar a estrada da cidade aí, vamos ver. É mesmo, eu dormi, né? Reparou vida, né? Reparou tudo. Sim, foi que eu... Menos vida perdida pelo espaço. Falta eu apagar só os pontinhos aqui, agora eu posso usar bastante pontinhos. Eu sei, tá de vida. Eu vi. O meu é só da espada de eu vou ver se tem a do sol também. Na verdade, eu dormi, é de Bruno. Mas eu vou roubar. Eu achar de monte. Mas eu vou roubar. Conheço. Já conheço players e larvinhas. A ver se tem algum conhecido. De repente ele nunca mais usa. Gabriel, de repente não acha, né? 27 larvas detectadas. Só. Parece um canetão. 27 só? Canetão? Só 20. Tinha quantas clérigas? 20. Já dá pra saber onde é um resíduo. E quantos mind players? Uma quantidade grande ali no templo. Ó, Raven 1. Ah, e os outros especiais. É, o dilema tem um monte. Você já sabe o que eu falei, né, velho? Então tipo... Não, mas ele sabe onde fica. Algumas outras espalhadas, esparsas. Talvez o gênio. Ou guardinhas. Tá. É que o Ah, eu guardei é uma concentração grande em Nitamura. Nibiru? Uma concentração grande. São 27. É, dá uma concentração muito grande. Ah, ok, e. Mas tem umas aqui 12 clérigas. Aqui o nome uns assustou. 12 lá no Nibiru. E o que sobrou são 3 que estão esparsos pela cidade. São okay. Pessoas especiais que a gente devia encontrar. E. Raven, quem mais? E Mind Flayers? Será que o gênio tava mesmo? Mais não, acho ok. Que não. Meus caros, temos somente uma de flare na cidade e 27 pessoas infectadas. Eu sou de Mindflayer, tá. Posso fazer uma pergunta? No esconderijo do camaleão. Você acabou de fazer uma, pode fazer outra. Essas luzes estão... Não. A propósito... Não, a gente já sabe que não. Eu não, sei. Peraí, eu fiz o meu negócio, eu não tenho certeza. Não, não estão, não estão infectados. Não estão infectados. Não, não. Então, como eu estava falando, você podia prosperar. Tive contato com o Garlith. Ele me encontrou lá em Willa. O único lugar que eu consegui pensar para poder fugir daqui o mais rápido possível. Ele invadiu minha mente, mas... Felizmente o Silerin chegou rápido para me ajudar. E de alguma forma ele bloqueou minha mente e o Garlith conseguiu ter acesso. Mas pelo que eu entendi, ele sabe muita coisa sobre a gente agora. Muito, muito. Tudo que ele disse que tudo que ele precisava saber, ele sabe. Agora. Inclusive sabe da... dos Lefeus. Inclusive sabe dos Lefeus que habitam no meu corpo. Bom, enfim. Ele deve ter interessado em você. É coragem. Muito interessado. É porque tem 12 larvas no Metamorato. Sim, o Mestre Nibiru era um deles. Eu fui atacada lá. Nossa, é tão bom. Inclusive meu pretendente estava lá. Você vai casar? Não se lembra quando eu os conheci? É verdade. Ela é de família rica, casamentos arranjados. Vamos fazer o seguinte? Temos dois lugares com muitas larvas. Vamos fazer uma fumação nesses lugares? Gostei dessa ideia, parece que eu tava pensando nisso antes. Sabe aquele incensário chato de religião? A gente finge que é um cortejo. Eu cresci acendendo incenso, para. É isso. Só que a gente vai fazer isso com a erva que mata os bichos. Essa erva tá aqui no cantinho. É, essa aqui, ó. Ou essa aqui, ó. Você escolhe. Eu acho que tem uma dentro. Isso se chama turismo. Outra coisa também, Grião. Você se chama Grião e suporte do sensor. Você consegue conversar com o Turigo um incenso. Não sei, você quer que eu fale pra ela? Não, não sei, eu só gostaria que você levasse os dois para o microfone. Mais à tarde, mais ou menos. Acho que eles vão querer ficar com os seus. Você poderia cuidar disso? Claro. Eu os levarei comigo também. Por que você não manda os porquinhos? A Levandra tá com eles? É. Mas os caras estão lutando? Não. Onde tá a Levandra? Ela ficou na Vila Elf. Então, manda eu começar com a Levandra. Ela é minha clériga. Exato, praticamente, um, né? A palavra é Grião. Eu falei por ela lá na Vila Elf. Ela não vai reconhecer o que eu disse. Bom, lembra aquela conversa que a gente teve sobre as coisas do passado, necessidades futuras? Assim, sim. Com base nos números que eu vi, talvez não seja tão necessário, mas ainda assim, esteja pronto. Sim, com certeza. Como é que vocês estão tomando a pingana que eu trouxe? Falar a verdade, eu peguei. Isso aqui é água. Eu peguei e levei. Você foi uma cuzana, né? Foi de vocês que foi no banheiro? Foi o Carpa. Não, eu tô aqui. Você é cuzana? É que se fosse ruim era o Carpa. Ele jogou a chupa já. Tem o Renan mesmo? É o branco. Será que tu tem tipo o mesmo? Bom, eu deixo vocês em boas mãos. Espero que vocês agora aproveitem de vocês. Não, e eu só peço que... Mas você tá vendo, vocês não estão água? Que não sejam os mesmos elfos. Vai ser louco. Da mesma forma que eu falei pros anões, mas não pode. Tentem ver a vida como uma só, como algo valioso. Não tentem ver povos, não tentem ver conquistas, não tentem ver nada. Tentem ver só a vida como algo precioso, um bem, uma virtude, um privilégio. Sim. Conversa com a água. Vocês não são pobres, eu sou mais de uma vez. Aí a sobrinha dela. Conversem com a Levandra. Ela vai indicar o caminho para o Zinho de Glória. Podemos procurar. Então tem que fazer uma dieta. Hã? Já falei pro Mindy, ele é mais para a Levandra. Ela pagou nutricionista. Iremos. Adeus. E obrigado. Academia, para poder perder. A gente está levando os dois. Indo na direção das 12 lives. Você quer investigar o assassinato e você cuida dos incensários? Bom, eu gostaria de fazer qualquer coisa, mas acima de tudo eu preciso. Lindy, espere! Porra dele? Por aí não, na cara. Eu tenho esse anel para comunicar com os meus amigos. Não, então vamos pode ver pedir preocupação para que eu me comunique com você? Primeiro no Coliseu, depois a gente vai lá. A gente precisa traçar um plano. É mais fácil do que eu ter que ir até o refúgio. Sim. Ou você ter que me encontrar, assim eu posso comunicar. Agora, peço pra alguém fazer. Ligar, até pode, né? E depois eu vou lá buscar. Não, não, não, não, não. referência ali. O anel de comunicação. É, pra falar com o Lundir, não tem que... É só você pegar o do dragão. O dragão tem um. Quer um soco de pêssego? Gabriel, desculpa interromper a conversa de vocês. Tá bom, suquinho aí, né? A gente precisa ir lá no... Você tá tomando pico? Tá... É álcool, esteriliza. É corote. É corote. De onde vai tá... Devagar. Vai devagar. Da combatente que você chamou. Mariana. É isso, obrigado. Mariana e gladiadora. Mariana. Obrigado, Celina. Posso fazer uma sugestão? É. Vamos já acender o incensinho aqui. Vamos levar esse incensinho, porque se por acaso para acender essa larvinha já. Tá, antes eu vou ver onde que tá. Nossa, ela. Nossa, longe de mim. A gente tá perdendo o Dorro dos Tempos? Tem mesmo? Sim. Então, como vocês estão perto de tudo, estão sem. Compre um incensário. Pronto. Ok, compre um incensário. Já. Deixa da larvinha. Conta 500 peças de ouro. É, você foi comprar onde? No templo de Tibar? No templo de Heine. Bom, enquanto você vai comprar o incensário, eu vou procurar ela. Eu procuro a alma dela. Ela tá morta? Não, foi da mulher que foi assassinada. Da Loriane. É, se ela for assassinada, provavelmente a alma dela tá no lugar. Eu chego assim e falo assim, ó, Jeff, vem pra cá. Posso procurar? Eu compro 15 incensários, sei lá. Então, vou dar 2 pra cada do grupo. Só bem. É melhor sobrar incensário do que faltar, né? Toma, Ranger. Toma um, é bom já. É percepção. Verdade, boa, Jeff. Quando você vira as costas levando aquele monte de incensários nas mãos, eu dei um pulinho disso. Você dá uma olhadinha pra trás e vê o vendedor mudando a plaquinha, dobrando o preço do incensário. É, Jeff. Parece que é tendência. Eu ainda consigo ver o Lindinho em algum lugar? Não. Droga. Não vai voltar uma cepa. Jeff, deu 35. Vou detectar aberrações pra achar ele. Nossa, deu já. Não achou da outra vez. Deu gancho, deu 35. Meu de percepção. Ah! Pra procurar. Não encontra a alma da Loriane. Você encontra diversas almas. Dela não. Dela não. Você tá perguntando de alma de alma? Qual que é seu nome? Não, não. Eu me concentro. Faça pra tá. Só uma proposta fazer uma projeção astral. Encontra uma alma. Okay. Eu vou trabalhar viva da hoje. Você vai trabalhar hoje? Sim. Vou. Meia-noite. Meu Deus do céu. Eu procuro alguma alma. Certeza? Quem foi o último a desencarnar aqui? Procurou pela gladiadora. Eu nunca tinha tomado, a primeira vez que eu tomo. Você vai rolar muito de vida. Já deve ser rosa. Não posso me viciar nisso. Parece muito um sonho na boca. Não consegui entrar na faculdade. Macaulay Culkin morreu! Não! Procuro pela gladiadora. Macaulay Culkin morreu. Gladiadora! A da arena. A... Loriana. É. Loriana. Arena! A gente ficava os tempos. Ah, eu caí. Eu tava construindo. Eu não preciso de necessidade. Preciso terminar de construir. Tem que levar leite pra minha filha. Não, você precisa descansar. Eu coloco a mão nele e descansa. Ah, não, esse cara não faz tempo, hein? Desculpa. Sim. Sim, cara, faz tempo. Eu começo a vagar na direção... Eu tô vendo no plano astral. Felipe. Certo. Você vai andando ali... Eu procuro onde que é, tipo, camarim. Ok, tá entrando então no negócio. Sere, cena do crime. O que você faz quando você chega na cena do crime? Você entra, você fica na porta. Ah, aí, foi. Você mexe em tudo, né? É, eu mexo em tudo. Okay. Claro que não, né, palhaço? Com a mão destampada e tem uma caixinha no chão. Escrito. De não, presente pra si. Não, escrito não abre. Né, com um botão vermelho. Tem alguma cor armadilha ali primeiro, né? Mágica. Entrou. Sem pisar nas coisas, entrei. Ok. Flutuando. Top, você vai. Flutuando, vou voando. Estou voando. Vai encontrando diversas almas pro caminho. Tá todo mundo junto com a Top? Todo mundo era eu e a Toff. Não, yes. Não, eu queria morrer também. É, ele tava aqui? Não, eu falei. Vocês esperaram voltar com o incensário? Eu falei, enquanto ele volta, eu vou fazendo isso. É que eu pedi só pra errar na vida e no final veio todo mundo. Por isso que eu perguntei. Você mandou pra todo mundo ou mandou direto pra cima? Bom, a Toff ela vai entrando devagarinho. O Celerinho vai seguindo, tá? Morin vai junto também. E vai eu olhando também as almas e conversando com elas. Você vai encontrando diversas almas atormentadas. Ela vai morrer de uma maneira diferente ali. Eu vou pro combate. Você vai absorvendo todas elas, porque elas estão atormentadas precisando da sua ajuda. Só aspirador de almas. Tem a alma do Bruce Willis. Passou o aspirador ali. Chuck Norris. Chuck Norris. Viagem. Bom, e aí pouco depois chega o Briel. E aí vocês vão indo. Até que vocês chegam num corredor, tá? Esse corredor ele é iluminado por tochas e as tochas piscam. vez ou outra elas apagam e acendem novamente. Olhar o véu. Vê se tem espírito ali. Olha esse dado, ele não tem. Tem. Vai capturando os espíritos. Vou conversando, perguntando, vê se tá comentado, puxa. Nenhum dos espíritos bate com o que você esperaria de alguém que morreu nos últimos 15 anos. Tá parado numa cavidade aqui, eu fico muito. E aí você chega até um quarto que tá com a porta escancarada. Tá? E a Celia tá lá dentro já. Alô? E o Uriel chega junto com vocês. Tá tudo bem aqui? Cena do crime. Eu tô lá vendo do que ela, como que mataram ela. O corpo ainda. Se tem algum. Cena do crime, o quarto está revirado. A cama de Loriane, ela foi jogada para um canto. Tá? Levitada e fincada na parede. E não um pouco. E a cama está toda retorcida. A cama ela é quase uma bola de retorcida. Desorganizada. Madeira retorcida. Fincada na parede. Que exatamente no centro do quarto tem um pentagrama. Velas. Coisa boa, né? Uma meio-elfa jaz no centro desse pentagrama. Nossa, seus pulsos e seu pescoço cortados. Você vê resquícios de sangue nos pulsos e no pescoço. Era meio-elfa. Tá? E... não faz sentido. Não tem sangue no chão. Não tem sangue no chão? Não tem sangue no chão. E o corpo ele tá branco como a cera de uma vela. Então ela era um vampiro? Não. Você que entende mais desses assuntos, pra que se usa sangue de virgem em rituais satânicos? Você já disse rituais satânicos. Você já disse rituais satânicos. Eu vou saber pra quem que serve ela sangue ela de virgem. Ela é de lá, joga quem sabe a melhor mãe dela. E o Voldemort fala, vocês conhecem Satanás? Você ainda é demônio? Eu acho que o sangue de virgem é um só. Reagente muito forte para esses rituais. Ela vai poder entrar na casa da cara. Deve amplificar, mas... Por quê? Só que é água de bebê? Porque... essa não é russa. É automático. Celestiais, esféricos, demônios... Faz a gentileza, então. Não vão poder entrar no raio. Tá. Nossa, eu quero matar o nosso clérigo. Você foi expulsa da casa da cara. Pra que é usado o sangue de virgem? Pra jogar RPG. Pra fazer a bebida dos orcs. Sangria. Pera aí, a gente tem que fazer agora. Ficar tão capuz falar do sangue de virgem, né? Igual os seriados mostram, né? O sangue de virgem, a virgem em si, representa a pureza. Quando você sacrifica a pureza, você mata a pureza, você consegue liberar poderes profanos. A gente catalisador. É, a pureza vai virar a maior malvadeza. Que tipo de criatura você consegue? Você atrai o mal. Eu? Com o cheiro da pureza. Eu consigo com facilidade. Yes. Humanoides, aberrações e mortos-vivos. Ali em volta, vou fazer o... Só? Pra ver se tem algum. Você não conseguia ver celestiais, dragões. É uma criatura ali perto. Missão de revisar. Ali na negócio recorrente, tipo, foi um ritual. Negócio, vou ver se tem alguma criatura ali. É só os favoritos. A linda ali no. A cena do crime. É, ali perto da cena do crime. Ok. Eu quero ver se tem algum vestido que foi a Raven. Esteja dentro do Coliseu ainda. Ok. Certo. Sem abissais. Ela não é uma aberração? É uma demônio. Quem? Né? Quem? A Raven? Historicamente ela é o elfo. Ou é humano? Humano? Humano. Mas tem resquício demoníaco. Não tem abissais, mano. Acho que habita um demônio na noção. Se o ritual for invocar alguma criatura demoníaca, essa criatura já está longe daqui. Eu já não consigo detectar nenhum ser abissal. O que vocês fazem? Vocês chegam lá? Quero tentar ver quanto tempo tem isso. Ver se tem alguma coisa na cena indicativa. O Briel, vê se deixou, ela deixou, deixaram uma larvinha quanto nela. Quanto tempo? É. As velas estão terminando de apagar. Uma hora, então? Não. É vela que qualquer grossura. É uma hora. Faz uma hora. Tochas duram 6 horas. Faz. Eu vou ver se tinha larvinha nela. Uma hora que isso aconteceu. Vai ver se tem larvinha nela? É. Você vai tocar nela? Ele matado. Hã? Vai tocar nela? Tocar nela, amor. Ah, tá, ok. Eu não tocando todo mundo na cidade, né? Faz. Ela não seria mais pura se tivesse a larva. E não tem larva. Ah, não tinha larva. Não. Mas isso foi, aconteceu faz uma hora. Pera, não tinha unicórnio também? Tem, eu tô. Tem. Por isso que eu queria saber. E o unicórnio é outro símbolo de poder. O chifre é usado para suar essa também. Tô sabendo. Você poderia ler o que aconteceu com ela? Eu tenho, deixa eu pegar. Não, pera, eu vi com a Ciere. O quê? O livro. Que tem? Você roubou de mim. O que aconteceu com ela? No livro? Só ver. Dessa vez só ver. Consigo. Tô vigiando. Como assim só? Consigo, mas é complicado. O que aconteceu na noite agora? Vocês estão escondendo. Ela andou brincando dia de escrever poemas em cadernos errados. Em livros. A última vez que fizeram não, isso... Não, então se assume! O quê? Então se assumiu. Claro que eu assumi. Mas enfim, você pode ver o que aconteceu com ela? Posso, mas demora. Bom, ela não vai sair daqui. Ah, mas o que foi usado com esse sangue lugar provavelmente vai. Não sei, mas... Sim, pra não ficar doida. Uma coisa que eu tô achando estranha é que nem a alma dela tá aqui. Sim, ela foi usada como... Acho que a alma dela é grande parte da... Da pureza que eles vão usar. Vou tentar ver se ainda tem um resquício do caminho. Você consegue achar o unicórnio dela pra ver se eles roubaram? Unicórnio? Unicórnio, é. Cavalo com chifre. Eu sei o que é um unicórnio. Então... Eu não sou de inteligência. Controvérsia. Eu nunca vi um. Então. Pode ser o que é. Mas enfim. Consegue achar um? Não. Eu acho. Nossa, já sinto minha imunidade baixa. Bom, vou tentar ver se consigo encontrar o resquício pra onde a alma dela foi. Tá. O ano nem quarta. Você assistiu o Jumper? Não. Não? É isso que eu queria saber, quando eu, então, os pessoas fazem teleporte. Pera, Jeff, meio elfo? Dos teleportes. Tipo, a parata ela é meio elfo, certo? Ela é meio elfo. Não, certo, uma assinatura de dobra. É. Tem uma plantinha? Mas não tem isso, uma rosa. Então, por isso que a gente quer saber. Pra falar com rosa, hein? O Jeff, não tem assinatura de dobra espacial? Ela é decorada a casa dela. Não, vamos lá. O quê? Ela é meio elfo, tem uma planta aí no quarto. É. Tem flores. Vou conversar com a Zor. Todas murchas. Revive elas. Ô, Theo, faz falar com o morto. Ah, o verdade, o Theo não veio. Eu consigo falar com o morto. Você não consegue falar com o morto? Consegue. Você consegue reviver essa planta? Tipo, Jonah Rex? Como assim? Não sei. Você já falou com o morto. Já? É muito bom. Você tirou o negócio do Ragnarok? Eu nunca fiz isso antes. Não sei. Já. Só com medo. Eu lembro que você tinha vindo falar com o morto. Não, com o corpo. Tipo, fala com a alma. É que agora ela virou um morto. Por isso que ela não consegue falar com o morto. Ué, mas é que escolher. Ela já é uma alma. Eu não falo. É que você tinha falado com o clérigo antes. Que falar com mas eu não falo. Não falo. Mas você vai falar com as almas, né? Não com. E os corpos deles? Os corpos. Só não tivesse vivo, que essa, eu conseguiria. O corpo é apenas um corpo. Eu acho que é terceiro. Todo mundo tá bebendo? Não. Speak of the Dead. Não tem três, aí quem tá bebendo? Ah, achei que era só o terceiro ou segundo? Gostosão, né? Gracinha da mamãe. Vocês fazem? Só um momento, aí, mestre. Quero ver se eu consigo falar com os caras aí, mano. Eu pensei uma coisa da hora pra quando... É terceiro. Separar, terceiro, então, não tem. Você não consegue fazer a planta ressuscitar? Você consegue fazer três pontos de volta à vida? Consigo, mas demora. Quanto tempo? 8 horas. Caralho? Caraca. Vai fazer o Aiken. Eu não posso conversar com ela, mas eu posso puxar o espírito dela de volta. Como? Que espírito? Fala aqui, ó. Convocar espectro. Você não apenas expulsa o espírito, como também você pode convocá-lo para ajudar. Com uma ação, ou que, você pode conjurar morto-vivo incorpóreo. Ou atrair os que possuam corpos, desde que esteja uma área onde eles existem. Ah, tem que estar no lugar. Que droga. Você tem que passar um batomzinho, assim. Pra atrair, né? Já era. Tipo perna longa. Sério, você não vai ler o livro? Os desenhos na parede, eu quero tentar identificar. Desenho na parede. Não tem um pentagrama lá, você falou? No chão. É no chão? Eu quero tentar identificar, ver se é... Como assim, catei o chão? Não, se é específico de algum ritual. Sim. Falar com os mortos. Bem específico. Qual ritual? De aprisionamento de almas. Invocar a criatura. Invocar você já viu esse ritual diversas vezes. É o que a... Lá quando vocês conheceram. Que a bruxa fez. O ritual do fogo azul. Eita porra. É, Raven. Mas espera. O mesmo que foi feito ao redor da cidade de Conde. Eu vou puxar, igual eu fiz com o Briel, eu vou puxar da Raven. No orfanato. Mas não era... Vou puxar a história da Raven. Foi a Raven que fez. A história da Raven? É, eu vou nas últimas páginas ali pra ver se foi ela. Ok. E o que ela fez, e qual o intuito, e se ela roubou o unicórnio. Raven Blackmoon, traça um pentagrama no chão. É, pilantra, foi ela acende mesmo. Acende velas. Ah, acendeu velas, foi. Acende velas. Tô lendo em voz alta, tá? Começa um ritual profano. Não leio o ritual. Ok. Começa o ritual profano. Tá dando uma merda, né? Casa com seu punhal ritualístico. Os pulsos à garganta da meio-elfa Loriane. E como conclui, ela venceu a Loriane? E conclui seu ritual. Ela é puxando famosa, magicamente velho. Todo o sangue e a alma de Loriane. E aprisionando-os dentro de um pote de barro. Filha da puta, e depois disso ela foi para. Depois disso ela se teletransportou. Levou um charme da arma e morreu. E foi para o esconderijo do camaleão. Aí que olha! Aí está na cidade. Uhum. Ah, falando isso, Jeff. Só rebobinando. Aonde tá o Mind Flayer? No esconderijo do camaleão. Ou o Morin falou. No esconderijo do camaleão. Ok. Bate a localização. Eu acho que sabemos onde temos que ir, né? Sim, mas cuidado. É o esconderijo do camaleão. Jeff, tem muitas armadilhas pra lá. O Morin falou que ficou preso numa jaula. Eu quero puxar da memória. Um portal. O Talud me falou como é que funciona. Sim, mas por os Mind Flayers, o cérebro central e tal. Você acha que ele não tá esperando a gente lá? O cérebro central seria o Mind Flayer ou seria uma outra coisa? Ele só esperou você ir lá. Não, a Dina já estava pronta. Mas não seria o Mind Flayer. Mas você acha que ele não sabe quem tá atrás dele? Ele não pode aparecer ali dele em qualquer momento. Elder Brand. Hoje é. Provavelmente ele sabe que eu já saí do controle dele e não vai ter a missão. A magia falar com os mortos fala justamente isso. Eu consigo falar com o morto. Com o corpo? Mas ele sabia o que tinha na sua mente. Ele não sabe mais. O jogador concede um semblante de vida inteligente a um corpo, a escolha dentro do alcance da magia. Ah, permitindo responder perguntas. É, o corpo que responde. Que o jogador fizer. Interessante. Por isso que é uma resposta alma. Tipo você não precisa ou não. Da alma. Não precisa. Você pode fazer 5 perguntas. Olha que massa. Só que ele responde, só que ele sabe a vida. É, e assim ou não as respostas. Você tá me escutando? Sim, também. Vai falar com o corpo dela? Não, ela já não tem o bagulho já. É, são respostas tipo não muito complexas. São respostas curtas. É, respostas curtas, sim. Não. Porque é só o corpo. Não, ó, não fala só assim, não. São respostas comumente breves, enigmáticas ou repetitivas. Não é necessariamente sim, não. Não é necessariamente. Eu acho que tipo, também... Tipo, Dr. Who. Hey, quem apagou as luzes? E eu acho que ele também responderia o que fosse comum que um amigo perguntar. Bastanerada. Bastanerada. Se um estranho perguntar pra ele, pode não responder. Não assistiu? Tá louco. Bom, então, que tava então muito eu consigo sim falar com vai amigos. Falar com ela? Não, ela já leu. Não quer falar com ela? Ela sim, ela não, já leu. Mas eu falei, nossa, eu tô já nesse nível. Ela já leu o que aconteceu? Leva o unicórnio junto desacordado. Esqueci de falar. Ela, troca, ela está com o unicórnio da Raven. A Raven está com o unicórnio da Raven? Ah, não, a... Teoricamente sim, porque ela que deu a promoção. É, então, faz sentido. Aí. Então pode a Raven ser essa levou criatura de volta, ela é empréstima. A Raven então, é magia. Espera. Então talvez seja essa criatura que o Garla falou pra ela pegar. É. Criatura. Ah, mas que sorte, ah, você não era criatura dessa vez. Viu? Eu disse. Pra pegar uma criatura, pra dar uma missão pro Raven é e ir atrás volta de uma criatura. Você. Ah, e aí? E eu no momento entendi que era atrás da Kyra, pegar alguma coisa que tá na Kyra, alguma coisa assim. Tava de um animal que a moça guardava para o ritual. Bem, para um ritual. Nós vamos pra lá ou não vamos? Estamos, provavelmente é isso. Estamos todo mundo aqui? Não. Provavelmente ele vai invocar o. Para invocar. Invocar oh, sim. Shit! Então, vamos. Gente, a gente pode resolver um problema antes? Qual? Isso, problema. A gente já sabe como é que tá a situação aqui da cidade. Não tá tão ruim. 27 larvas não é um problemão. O protetor pode cuidar disso. Exato. O pode cuidar disso. Exato, só tem um probleminha. Onde começou essa merda? Academia Arcana. Quando... Como é que tá lá de larva? Da Academia Arcana. Porque lá é outro plano. Quem tem contato com eles é a cara. Você quer ir pra lá? Eu não queria ir pra lá. O Theo não tá com a gente. Então, eu acho que seria bom tirar. Tá na casa dela com o Theo. E limpar as árvores de lá. Porque se, por exemplo, se pega todo tipo, o teu conhecimento do Vlad. Ou então ele domina o Vlad e o Vlad vira um Mind Flayer. Coitado da gente. Se faltar sorvete na Academia Arcana, fodeu. Você percebe um movimento vindo da direção do corpo. Não, toma uma espada. Não, Jeff, não tem visão 3D mais. Não tem profundidade, é um pé só. Eu tô sem a bandana. Coloca a mão na espada e... A barriga dela começa a se mexer. Pessoal, ei, você assistiu muito o vídeo de Arya. A barriga da menina tá se mexendo. Teve o Arya no meio. Ah, é o ritual. Peguei o arco. Mas o ritual é pra quê, Severinho? Eu não faço a menor ideia, fogo que azul? Eu tô livre pra você. Ah, é pro fogo azul. A barriga azul. Dela começa a se mexer assim, ó. Fogo azul. Além 2. Caralho, faz uma redoma, Toff, de energia. Eu não posso conjurar magia. Por quê? Pode sim, já passou. Passou 5 dias? Não, é 24 só, horas. É só até o descanso você não pode fazer magia, mas a força continua. Ah, não entendi, então... É, no, você usou o desejo. Até descansar, Quando você usar magia, você toma dano. Descansou, acabou. Mas você fica por 5 dias com a força debilitada. Ah, tá. Então, beleza. Faz uma retoma de energia, então, por favor. Eu não posso, ainda não terminei de ler meu grimório. Não tive tempo. É. Você não tem nenhum slot? Nada. Minha última magia é invocar. O que tem no cajado? Vai ter um ponto de herói pra ele. Ah, é verdade. Peraí, lembrei que eu posso. O que tem no cajado? Lembrei que eu posso pegar show do slot aqui, ó. Barreira de vida não vai... É o fogo azul, meu bem. Se for uma criatura. Não é uma criatura. Uma parede. Não. Uma parede? Faz uma redoma em volta dela, Toff. Falou, em volta fez. Dela? Parede. Isso. Parede. Fez parede. Não. Fez parede. Não, fiz uma em volta dela. Inclusive embaixo. Isso, redoma. Assim, bolinha. Não, e transparente pra gente ver, né? Claro que não. Fala que você quer. Não, a morada de energia ela para quando encontra o obstáculo. Fala com um pouquinho aqui, ó. Você tá aí, ó. Então ele fez exatamente embaixo dela. Rola o corpo. Rola o corpo. A gente faz levitate nela. Pode ser. Se você fizer, você levitate. Tem levitate. Não tem. Faz levitate, Grião. Difícil. Levitate. Agora cai de novo. Que isso quer me foder. Redoma. Gostamos disso. Plum, explode a barriga dela assim. Quando explode, vai saindo milhares e milhares de vermes, de larvinhas. Vão saindo ali. Vão subindo pela sua redoma. Subindo e vão cobrindo, até que desaparece. Ai, o corpo da Loriana ali dentro. Vamos dar uma sugestão? Vamos chamar o protetorado pra mostrar por que é tão importante fazer o fumacê. Essas são as aqui é arara. Olha o que o verme fez! Tem que passar não. Fumaça pra não fazer isso! É, tem, né? Quem consegue? Você consegue mandar mensagem, Silverinho? Pra alguém? Não, é o Theon que consegue. O Venerável Líder? Está no momento. É. Theon? A gente tá sozinho, desprotegido. Protectum Sanctum. Ele tá no meio da missão. Ah, ele até de noite. Ele não está desprotegido, ele tá com a Lisbeth. A Lisbeth tá protegida. Use um livro, se ele. Sua chamada não está. Não. É, até as 8 horas da noite você vai ter que estar fazendo magia. Por acaso, hora chegou. O Arcan. Passou ali, eu falei, opa! Peraí. E que é isso? Peraí, pode sim, pode acontecer, mas não pelo livro, porque eu falei pro cara, leva no protetorado e procura o cara de no braço metálico e fala o que aconteceu. Sim. Ele pode sim, tem uma chance dele não. Ok, para ele chegou agora, ímpar não chegou. Moleque! Chegou? Não. Chegou. Não. Era par. Não, era 7. 7 é 7 é ímpar, amor. Eu só vi a parte do Batman que chegou 2. Você vai dirigir se você me mata. Cuidado, às vezes ele esquece onde ele tá. Às vezes. Se você me matar, eu te mato. Vocês querem que eu vá buscar o Arcan? Ah. Mas a gente vai fazer com esse monte de lá. Não, primeiro vocês guarda elas aí que não vai mostrar pro Arcan. Cadê a aguinha, tá? Então, guarda elas aqui, não tem como sair, mas eu não posso ficar segurando isso aqui pra sempre. Não pode, não tem como. Por uma hora consegue. Por uma hora acho que consegue. Não, mas é porque... Gente, conversa mesmo, busca o Arcan mais rápido. Vou buscar. Eu acho que como a gente queimar essas ônibus. Vai, voando buscar o Arcan. Como você voa? Eu vou porque eu me transformo no que eu quiser aqui. Virei o elemental de... Fazer, com o tapete. Virei o elemental de... O elemental de magia e vazei. É, na decisão do ano, tá mais impactante. Mais rápido. Ok. Esse é o elemental preparado. Arcanjo tava saindo, mobilizado, indo pro Coliseu. Encontra ele no meio do caminho. O que você faz? Arcan, não, se transforma. Aí ia trollar. Opa. Já fecha. Você de novo? Eu de novo. Precisamos de você. É exatamente onde você tá indo. Mais rápido. É. Só que agora. Agora. Estou indo pra lá. Você é muito pesado? Só um braço. Você tá me chamando de gordo? Eu tô perguntando. Monta em mim. Claro que não. Ui. É, não se assuste. Vou virar um elemental de magia. Vem aí. Vou virar o quê? Elemental de magia. Elemental de magia. E vou pegar ele e sair voando. Mostra pra eles o que é um elemental de magia. É o corpo do Aurelion Sol. É um livro soltando estrela. Mais ou menos. É o que eu achei. É um desse elemental de força pura. É o livro pura. Da Yumi. Livro, vamos para onde hoje? É ok, isso. Tá levando o Arcan. É o espectro do Dota, que coisa bonita. Parece. Parece. Tá bom, vocês vão, chegam, passam uns minutos, chega o Arcan. Deixa eu ver o pé montando um bagulho desse. A Ciere. Ela transforma um bagulho. Só que tava concentrada, hein? Montar, as larvas, né? Se multiplicando. Daqui a pouco começa a rachar o negócio. Bem-vindo, Arcan, veja. Elas não podem quebrar algo de força. Só com força. Deixa eu falar em Mind Mas Slayer. É uma força física. É, elas que vão ser esmagadas. Não. Devoradores de mentes. Você está com uma epidemia na cidade. Mas que droga, essas coisas comem cérebros? Sim. Alguém pensa! Pelo jeito dele não foi comigo. Todo que vieram essas desgraças, vocês trouxeram com vocês? Aqueles elfos estavam infectados. Olha ele. Veio olha da Academia Arcana. Olha ele. Academia Arcana? É. Um professor foi dominado. Ô, Jeff. Isso. Não, vamos falar a verdade. Tem um Mind Flayer na cidade e é ele que está espalhando as larvas. Enquanto estou conversando, estou olhando ele, ver se ele está infectado. Não, mas... Ele não perguntaria seu nome, né? Ele não é um dos 27. Ele não é um então, dos 3. Nós temos um problema. Na verdade, nós temos uma solução. Nós temos uma solução também. Porque, assim, é um problema muito grande você ter vermes que comem seu cérebro. Mas olha só, esse mato que cresce aqui, em qualquer lugar... Tem um vasinho no quarto. Exato. essa plantinha aqui, se você queimar, a fumaça dele vai matar a larva. Isso. É uma planta tão comum assim. Que sorte, né? É porque as mais difíceis não são desse mundo. Que sorte, né? Então, eles não sabiam, provavelmente. Depois que matou a larva. Por isso que eles nunca dominaram esse mundo. É, por isso que eles nunca conseguiram dominar esse mundo. Vamos queimar essa planta agora. Isso, na cidade inteira. É. Faça um, como se fosse um, algum cortejo ou data festiva, para ninguém desconfiar. Faça com que a... Tem você tem influência pra isso. É. Eu acho que tem uma data festiva. Fala que você vai detetizar a casa, vai passar um negocinho lá, já era e pronto. Fala que é dia da alegria antecipada, não, de novo. É o dia da morte da moça, pronto. Fumaça da noite. Dia de morte da moça. É, uma festa em homenagem à Mariana. É, e que ela queria que no dia da morte dela a cidade ficasse enfumaçada. Gente, é muito escroto. Em ato de respeito para ela, acenda a sua areira ou a sua chaminé. Com a graminha. Caçatinga! É. Por que você colocou a caçatinga? Que porra é essa? Porque a caçatinga é uma planta realmente que é vermífuga. Certo. Isso pode ser providenciado facilmente. Nós estamos no dia 5. A cidade vai... O reinado inteiro irá lamentar. Ah, tá. Com grande pesar o que aconteceu aqui. Nossa, o Garliff vai ficar muito puto. A questão é, o Garliff não sabe disso. Loriana era uma pessoa muito querida por todos no mundo. Ah, uma florzinha bonitinha, tá? É. A gente vai exterminar uma raça. Não. A gente vai exterminar larvas na cidade. É... Intrusos. Vocês cuidam de... Essa coisa nojenta aí? Ah, essa aqui pode deixar. Sim. Cuidado com a parede. Eu vou providenciar o restante. Tudo bem. Providencie também para que você não seja... O Toff. Da esfera da aniquilação. Você consegue... De forma alguma. Toff, você consegue abrir só um buraquinho ou não? Não precisa. Explica pra ele como... Dá pra matar de outro jeito. Pras pessoas. Controle dessa vez. Tá bom. É pequenininho. 30 centímetros. Uhum. 30 centímetros, vou fazer a escadinha de obliteração dentro do negócio da Toff. Tá matando as larvinhas. Vai passando assim. É. Isso atravessa, eu acho que vai. Atravessa. Sim. Eu crio. Eu crio do nada. Eu vou criar lá dentro já. Tá lá dentro já. Vou criar lá dentro. Já não tem mais nem fiquei, fiquei do lado do negócio e assim, ó. Tchuf, pronto, independente. Vou 30 centímetros, vai Jeff, pegar. Como eu sei que ela é uma exímia maga e que ela nunca erra, eu enchi de fumaça, pai. Se passa exímio, mago, é tipo autocontrole, absurdo. Você concorda comigo? Mal não vai fazer. Ok. E aproveita se tiver alguém infectado. E aí, se não é toque o negócio? Não é toque, eu não. Movo ela. Até porque já sou toque. Como é que você move ela? Ô Jeff, e se fosse toque, Jeff, seria assim. É, já ia tocar e ficar sem braço. Ia poder usar limitado às vezes, né? Uma. Depois não pode assim. Uma vez por membro, né? Eu escolho um ponto e crio uma esfera. É igual a Mava, você só pode beber uma vez. Você pode mover? Eu posso. Opa, então pode mover o ponto lá da magia dele também. Mas descreve que eu posso mover. Porque é uma esfera. Tá, ok. Não, você cria a esfera de obliteração dentro do negócio. Você não precisa chamar a esfera. Não, mas tipo, é uma esfera. Porque o bichinho tá de verme ali. Então vai passando pra enxergar. É uma área santificada. Vai passando pra enxergar. Vou trazendo assim. Dissipa. Faz um buraco na muralha de energia da Toff. E deixa a esferinha ali. Se eles quiserem sair, vai tudo morrer na esfera. Ok. Sagaz. Sagaz, inspiração. Inspiração. Deixa eu ver o que matou o sagaz. Tá, viu? Opa! Aqui, vai sair pelo buraquinho, por isso não. Tem fumaça. Ela pensou rápido, ela falou, assim, caguei. Venho. Não, deixa o negócio aqui pra não cagar mais. Ladrinhas! Você pode crescer o tamanho dela? Não, só se eu... O que você faz? Só vai tirar o seu bagulho e fode mais ainda, velho. Tira a esfera? Tira, põe. Elas foram pra trás? Vai tipo na direção delas. Vou dar fogo na plantinha. Vai ter um assim, escondido. O Léo já encheu de fumaça tudo. O quarto já tá cheio de fumaça. Vou dar uma aberturinha assim, ó. Já que eles estão longe, vou dar uma aberturinha só pra tá entrar a fumacinha. Todo mundo loucão. tipo... Ah, opa, então vai perder a concentração. Vou deixar entrar a fumacinha assim lá dentro. Brincar de comer, uma aberturinha assim. Ok. Mas então, fumaça, uma motov ali. Em poucos minutos, todas as larvas estão mortas ou obliteradas. E vocês com ponto de exaustão? É, algum de vocês? Agora, o nada e o vazio têm larvinhas na mente deles. Algum de vocês topa aí comigo dar uma olhada na escola de magia? Quando que eles vão ter aula? Vamos todos, então. Vamos ser mais práticos. Vamos ter uma fome em vocês. Grial, desculpa. É que é parecido. Confunde esse meio com o meu. Cortou direto. Ó, vamos falar a verdade. Ariel. É primo, né? Depois lidamos com essas larvas? Eu acho melhor lidar depois com as larvas. Quê? Eu acho que se a gente matar o Garlof. É, se a gente matar. As larvas já eram. É que assim, eu gosto do seu otimismo. Tem chance, mas não. Mas qual foi o cérebro do principal? Qual foi a última vez que a gente falou, vamos fazer uma coisa e a gente fez rápido? Não, vamos falar a verdade. Se a gente não ir atrás do Garlof, eles vão fazer um ritual com o unicórnio e provavelmente já vão soltar o demônio, porque ele já tem o sangue do Murin. Exatamente. Ele vai fazer o que ele quer fazer. Eu não quero matar o Garlof por causa das larvas, eu quero matar o Garlof por causa do ritual. Exato. Porque senão ele vai fazer o ritual. Ok, então vamos lá pro Garlof. Não pode adiantar, gente. A gente já deu missão pro cara lá passando a. A gente ia pra Academia Arcana, não é outro plano, é outra coisa. Os caras nem sabem de ir na Academia Arcana. Hã? Tá, mas vamos fazer o mapa pela raiz, cortar o mapa pela raiz, depois a gente vê o Academia Arcana. Qual o nome daquele do... Mas a gente poderia ganhar alguma ajuda na Academia Arcana. Ou do Vlad, ninguém do Vlad. Falando em ajuda, imagina o Tarso infectado com essa porra. É, imagina faltar sorvete lá. Mas o Tarso é só um molequinho. Eu tava falando com o Murray. Obcecada por sorvetes. É. Eu tô falando pessoal, em off, cara. Ah, sim. Pessoal, tava falando com o Murray que ele falou que não é uma prioridade a gente na Academia Arcana agora. Mas eu falei que a gente poderia conseguir algum aliado lá dentro. Falando em aliado, eu estive no Bastião das Almas. E eu encontrei o cara. O dragão. O Squall. É. Ele me deu isso aqui. Você sabe onde que é isso? Esse é o mapa? Você falou o nome dele pro Silerinho em algum momento? Hã? Você falou o nome dele pro Silerinho em algum momento? Não, você me ficou... Tá, tipo... Beleza. É um mapa, mas eu não conheço isso. Onde é isso? Um ponto nas montanhas do Ivantes. É aquele cara aí. Um mapa! É nas montanhas do Ivantes. Eu não lembrava. Dragão de gelo, montanhas do Ivantes. Não, tudo bem, mas eu lembrava que ele ficava nas Ivantes. É perto da Fortaleza Gordinho? Conseguiu identificar? Relativamente perto. É bem perto onde a gente já esteve. Então, o cara falou que a gente... Hã? Quer de volta? Não, pode guardar com você depois. Então, Murray! O cara... Quanto tempo demora o ritual, só pra saber quanto tempo a gente tem pra conversar? Não faço a menor ideia. Tá. Que ritual? Menos, é no mínimo um minuto. Ah, então... ele disse que existe um cara que chama Coração de Gelo. Pode nos ajudar. E disse também que o... tal de óleo conversou comigo no futuro. Ah, e disse que vai nos ajudar também. Orion, amigo do Squall e do Sam. Não se conhece esses caras. Eu li um livro na... O Templo de Thanatos fala sobre eles. É amigo... da... Lembra quando a gente passou em Carvalho Quebrado? Tinha uma moça que ajudou a gente. Oi, gente. O Garlof tá pra fazer um ritual que vai soltar um demônio e vocês estão de papo? Não, a gente não tá de papo. Então a gente, vamos. Tô falando que existem possíveis aliados que podem nos ajudar. Mas não agora. Mas ele também tem possíveis aliados que podem ajudar ele, pode dificultar na nossa missão. Desculpa, achei que essa informação seria útil pra vocês, só atrapalhei. Então agora. Mas tá. Ele disse por quê? É importante? Depois a gente conversa aí, não é importante essa conversa. A gente conversa caminhando, algum... que tal? Então, tem esse problema. Eu preciso A gente precisa pegar o Theo. Eu preciso conversar com o Theo, eu preciso que ele de alguma forma me cure. Você tá mal? Sim, eu não consigo aguentar o peso da minha mochila. Eu vou. Farinha de cura. Fazer melhor assim. Hã? Farinha de cura. Não, Grião, não é esse tipo de ajuda que eu preciso. Eu não suporto o peso da minha mochila. Você tá cansada, você precisa descansar muito. Não, mas tá exausta por causa muito da... Cansada. De um efeito mágico. Ah. Eu usei uma magia muito forte e agora eu tô pagando por isso. O Thanos está tentando abençoar a casa da Kyra. Puta, de novo isso? Mas, exatamente, por isso que eu falei. Ele ficaria até de noite lá. Sem contar também... Se ele parar, vai perder o caso todo. Sem contar também que eu não tenho magia nenhuma pra usar. Eu não tive tempo pra parar pra ler o meu grimório. Também não consigo erguer a espada e usá-la de forma suficiente. Ou seja, estou indo totalmente inútil e sem um pé pra variar. Ou pra piorar. Veja como quiser. Ou seu pé, a gente Joseph Limber. Não, meu pé não é o problema. É que eu realmente não tenho. Não vou ter utilidade se a gente for agora. Não, tá sem slot. Pro campo de batalha. Não, e sem força também, né? Sim, sim, eu estou sem força. Admito, não consigo com o peso da minha própria espada. Ah, você. Em uma hora você foi consegue já. Se recuperar? Olha, teoricamente. Eu mando a visão pra procurar por eles. Ó, mas eu mandei isso. Se eles só fazem um ritual na primeira lua de treva, a gente tem uns dias. Até lá. Hoje é dia 5. Quanto tempo o demônio da Raven não aparece? Eu acho que vocês não sabem disso. Eu não contei tudo. A gente sabe do livro, não sabe? Não, não sabe de quase nada dela. Vocês sabem só que o demônio tá nela. Ah, ok, então esquece. Aproveita a conta do lar. Não, mas importante. É. Importante. Mas essas coisas importantes eu agora guardo pra ela. É na primeira lua em treva, não é? Que era os rituais antigamente? Então quatro, a primeira lua em treva vai ser dia 16. Hoje dia 5. Tem um dia, vou ter que falar. Teoricamente. A gente precisa descansar. Não, teoricamente, o demônio só se manifesta na Raven nesse dia. A cada 30 dias. Minta, corrijam se eu estiver errado. Você está errado. Nosso principal único inimigo, o único filho da puta que conseguiu nossa vida aqui agora, no momento, é o Mind Flayer. É. Não, tem a Raven. Tem a Raven. Tá de conluio. Tá de conluio. Então, assim, que tal a gente fazer o seguinte, ó, ideia. Eu e CA vamos até a cidade, a escola de magia. E vamos lá, enquanto isso, vocês vão pra casa da Kyra e se encontra lá daqui a uma hora. Até porque eu não posso entrar lá. Por que eu não posso entrar lá? A magia do hotel. Ah, não está concluída ainda, você pode. Por enquanto, né? Mas eu não preciso descansar, já descansei. E da outra vez ele fez, você tem mais 8 horas ainda enquanto eu puder entrar. Eu acho que eu já estava dentro quando ele fez. Então. Mas teoricamente é morto-vivo, eu agora sou morto-vivo, quando você não era. Você ainda tem 8 horas pra entrar você na casa. Isso é combo, Kyra. Né? De coisa ruim. O que vocês acham disso? A magia do hotel ainda vai demorar 8 horas pra ser feita. Mas eles encontraram então em. Já passou mais ou menos. Ah, você contou já. Mais ou menos uma hora e meia, duas na casa da Kyra? Depende de quanto até tempo mais, a Toph precisa para ler o Grimório. Quanto tempo você precisa? Não é só ler o Grimório. Se preparar, eu sei que você está. Se preparar, eu preciso preparar minha força física. Né? Prova do Enem, você agora? Sabe quanto tempo você vai ficar nesse estado, Toph? Não, não sei. Nunca fiquei assim. É a primeira vez. Bem, se o Vlad tiver em condições, a gente pergunta. Acho que talvez ele saiba. Bom, talvez eu possa tentar usar o que a meu favor e acelerar esse processo. Posso tentar lembrar o que muito é... Bom, qualquer coisa, agora que eu tenho um terminal de pode usar a restauração. Eu falaria pro Murinho com a gente, porque seria bom, mas eu acho que seria... já não, a restauração maior não vai surtir efeito. Eu acho melhor. Bom, eu posso tentar usar... Enfim, eu estou devagando. Vamos lá pra casa da cara? Vamos, eu vou lá com você. Vocês não querem levar mais gente junto? E o que a gente faz com o corpo? Que corpo? Não tem mais. Ah, corpo. Não, o arco. Ah, é. Quando ela explodiu. Sim, então. E espera de abusar. Foi obliterado. Tá um monte de pedaço. Obliterado. Ah, é porque eu obliterei com a esferinha. Não tem mais corpo. Com você! Comigo? Esse cara é surdinho. Amor, eu acho melhor você ir com eles. Ó. A academia arcana não é tão segura assim. Mas olha o estado que a Toph tá. E se você não tá casa com a minha? Eu vou ir com a Toph. É melhor o Murinjo. Eu acho melhor a Toph ir lá pra. Ela não vai. Eu não tô aqui. Não, mas tipo, vocês estão em dois indo pra academia arcana, cheio de magos lá. Se alguém tiver fé errado. Exato, se alguém quiser controlar o Murin lá, não vai ser. É, então se fosse alguém, tem que ser você. Bom contra mago é quem tem magia também. Tem Mursa andando. Quem é bom contra mago é quem tem magia também. Vai, eu vou com vocês. Fora. Murin e a Toph acabaram de sair da sala. Eu escutei eles falando, vamos então, vamos. Eu vou com vocês então. Qualquer coisa vocês mandam mensagem. Beleza, querido. Eu apareço numa árvore. Pode deixar. Mentira, que eu dei uma olhada. Vamos! Ok, não. Eu tenho. Então, eu dormi, pra onde vocês vão? Eu tenho também. Onde vocês vão? Kyra. Os dois vão pra casa da Kyra. Escola de magia. Pra academia arcana. Vocês dois pra escola de magia. Nós três. Vocês três pra academia arcana. Isso. Você tá com tua bag? Ok. Tô. Não, tô normal. E tá com a ecobag? Eu carrego sua bag. Toph! Vocês. Quer um. Tapete? Pra ficar mais fácil? Não, obrigado. Eu consigo me virar. Ah, não gosto de voar. Paciência, nessas condições, às vezes não dá, né? Não, eu não gosto mesmo. Monta no burro, hein? Okay. O Mario vai te pegar no colo. Três vezes. Ok. Vocês vão saindo do quarto onde residia a gladiadora Lorienne, deixando pra trás apenas lembranças da existência dela nesse mundo. A gente chama uma pessoa, tá? Pra vocês limpar. Tomam os corredores. Porra, essa? Do nada? É, do nada. Vocês tomam os corredores da Arena Imperial e rumam em direção à saída. Quando vocês são acometidos e jogados no chão pelo som ensurdecedor, como se fosse uma explosão. Como se fosse a queda de alguma coisa que chacoalha e abala todas as estruturas e tudo. Mas esse não fui eu. E joga vocês ao chão. Menos eu. Então. Até eu. E menos a top. Você está lá. Samu Ruga foi de tal. Qual que é o seu grau de concentração? Opa, caralho. Total, se não passar já não vai. Nada quebraria a sua concentração? Nada. Nem o selo. Nem o selo quebrou. Só a Kai. Só a Lisbeth. Nada quebraria a sua concentração? Só a Kai. Mesmo se fosse eles, a maioria de gás. Tá em concentração absoluta. Nem foder, só com essa música aqui. E então você escuta. A Kai. Nossa. Quer dizer, faz? Sabe qual é o pior? O que foi? Continua. Naruto, Santo, Você escuta um baque no chão. Eu ouvi essa música. Gente, tem como, mano. E não é mais... Aí eu paro. Então. Ela falou. Ela falou normal. Sim, não é mais babaiaga. Não é mais babaiaga. Você para. Ela caiu. Eu vou até ela. Vai até ela, você sai do quarto. Você tava fazendo isso no quarto? Tava no quarto. No quarto. Você sai do quarto, vai pro corredor, tá? Não, ela tava no quarto também. Não, não tava mais. Tava assim. É o cachorro, ela foi mijar. Você tava lá no Zolulô, ela tava fora. Não, eu fiz o Zolulô no quarto. Já levei ela no quarto, fiz o Zolulô no quarto. Então, mas já amanheceu, ela foi comer sapinho. Como é que eu vou lá? 24 horas no quarto? Não chora não, vai. Ela não quer te atrapalhar. Você sai no corredor, então. E aí você vê a Kaira caída no corredor. Você vê não. Você ouve a voz dela. Você sente a presença dela caída no corredor. Tá? Uma imagem se forma na sua mente da Kaira deitada no chão, estendendo a mão pra você. E você ouve a mão dela, a voz dela. Terão, me ajuda. Nossa, tô puxando. Vou lá o mais rápido possível. Pronto. Você vai até ela, chega até ela, toma ela nos braços, ela passa a mão no seu rosto. Terão, me ajuda. Terão, socorro. Por favor. Kaira, você me ensinou o que é a vida. E eu vou te mostrar. Porque ainda tem muita vida pra nós dois. Oh, lembra? Eu sou seu marido. Ela tá ferida? E ela não completa. Não. Ela tá ferida? Não. Não fisicamente. Ela tá sentindo pela Rave. Tá... Não tem nenhum ferimento. Ela tá sendo sugada. Não tem nenhum ferimento. Ou a Rave tá sendo ferida e ela tá sentindo. Você sente o braço dela tombando no chão. Ela tenta dizer seu nome mais uma última vez. Não consegue completar a frase. Você sente a vida se esvaindo do corpo dela. Eu uso campo de magia usando... Emoção toda! Usando exaustão porque eu não tenho ela preparada. Nem ponto heróico. Não. Você tenta fazer de qualquer forma... Vai, não adianta. Tá uma muito magia muito pra tentar impedir ela de ser afetada com ela ali nos seus braços ainda. E você sente qualquer resquício da essência da Kaira desaparecendo de dentro daquele corpo. Nos seus braços agora você tem uma casca vazia que começa pouco a pouco a se desintegrar. Porra! Nem eu posso ressuscitar. Nada sobra da Kaira a não ser uma fina camada de poeira que vai levitando diante de você, que você sequer consegue enxergar. Até que a Kaira deixa completamente desistir. A visão volta pra mim. Você convoca a visão, ela retorna desesperadamente. Eu pensei que você ia deixar de ser cego. A visão volta pra mim. Não. Você devia ter colocado outro nome. Invade a casa e diz pra você, Theon. Ela destrói a casa. Problemas. Não. Como um meteoro. Rápido, é ruim. Isso é um portal, pô. Como é que é? Ela destrói, ela descendo assim num rasante. Arrebentar a casa. Arrebentar a casa. Por quê? rebenta a casa com tudo, desfaz o portal, volta a ser uma casa normal, a casa encolhe, tá? A visão pousa no seu ombro e transmite pra você a imagem daqueles finos pós prateados se dissipando, dissipando, até desaparecer por completo. E eu tô transformado, sem saber. Transformado? Uhum. Ok. Visão fala pra você, temos um problema maior. Megazord. Tudo estremece. E a visão olha pra cima e mostra pra você o problema. Pra cima. Quando vocês da conseguem se levantar depois daquele terremoto e saem correndo lá pra fora, né? Imaginando que seja alguma armadilha preparada pela Raven ali dentro, quando vocês chegam lá fora, um novo tremor faz com que os seus corpos chacoalhem e vocês quase despenquem no chão novamente. Quando vocês olham ao redor, vocês veem os céus sobre Valcária estão completamente enegrecidos. Ofuscando o brilho de Asgard no céu, vocês veem diversos discos rodopiantes negros. Serião? E de dentro desses discos começam a despencar criaturas gigantescas. Ah, ele abriu o portal. Uma dessas criaturas despenca exatamente na mão da estátua de Valcária. Se quebrar a mão, vai morrer. E de lá de cima, ela se joga pro solo e cai no chão diante de vocês, fazendo tudo estremecer. Quando a criatura cai no chão e faz tudo estremecer, ela se ergue, chacoalha o seu corpo todo empoeirado e solta um rugido. Ela tá rasca? Que faz com que centenas de pessoas na cidade de Valcária, próximos dali, esperando ver o que estava acontecendo, esperando notícias sobre a morte de Lorienne, esse rugido faz com que essas pessoas caiam em desespero e muitas delas chegam a cair até mortas. Vocês olham ao radar, ao redor, e vocês vão vendo Tarrasques e Tarrasques e Tarrasques e Tarrasques surgindo nas ruas de volta. 4 anos de campanha pra gente falhar. Já foi muito bom. A gente pode não. Fim da sessão. A gente falhou já. A gente queria pedir o portal. A gente pode não falhar. Fim da sessão. Tipo. Até a próxima. Estoura o último ciclo. Não, Jeff, agora o que eu encontrei lá no. A gente nem chegou a sair. Tem um jeito, nem vai sair. Vai estourar cedo. Não, mas antes do Coliseu, eu passei no castelo. Lá de menor, hein? Joga um teste de investigar. A dificuldade é 30. O tesouro. 30. Porque os hobgoblins limparam lá. Se você passar, você achou alguma coisa. O cara mandou não tirar nada dos elfos. Parece que alguém desobedeceu. Jeff, 20. Crítico. Crítico? Ok. Mais um Roblox Mago, porque parece que tinha promoção. Dá 31. Eu só tinha que tirar 20, não. Tirei 20, crítico. Caraca, maluco. Ainda bem que eu descansei. Então os caras não procuram também com eu. Vários desses motos parecem. Eu achei que ia demorar um pouco pra acontecer. Procurou. Vocês cometeram um errinho só. Por quê? O demônio ele só se manifestava nas noites de lua nova. Por isso que ele só podia fazer um ritual nas noites de lua nova. Agora ele tem aliado. Foi o Gaia fez o ritual? Provavelmente. Vocês vão ver isso, eu acho. Vamos, eu vou ler isso. É isso ou morrer? Pera. E o portal se fechou e as criaturas morreram. Não pode ser paradoxal, Ariel. Por que não? Não é paradoxal. Não. Claro que é. As criaturas já chegaram. Então, e o portal se fechou e as criaturas morreram. Eu vou. Não, eu vou reescrever essa porra. Sabe por quê? Não vai estourar o último ciclo. Eu vou mudar uma coisa só que eu acho que vai fazer diferença. Os são tarrascos. Quem? Só que pode consegue bater em outra coisa. Não. Mano, a gente vai apanhar pra um. É um exército D. É um exército. É só a gente não mutar. Sabe o que faz? Tem que atrás do cara. Faz banimento em tudo. Caramba. Eles não são daqui. Boa sorte, porta aberta. Exatamente. Thor 2, né? Convergência. Acho que vou rolar 30 D100. Pelo menos não é atrás dos caras. Os caras não fazem porra nenhuma. Eles só ficam caindo, né? Eles só sabem cair. Só fica chovendo. It's raining, Tarrasque! Aleluia! Só fica chovendo! It's raining, Tarrasque! As pessoas ficam morrendo cada vez que é um rugido. Bom, de onde eu vejo, do meu ponto de vista, não é problema nosso. O protetorado tá aí! Sabe de quem é esse problema? Da cidade. De Tiat. Isso! Foi ele que não deixou o Nimbi ir atrás do plano. Resolva. Tá escrito no caderninho. Nimbi plano? O Nimbi queria resolver esse problema. O Chatson não pode deixar. Temos coisas maiores pra resolver. Ah. Impedir os deuses de agir contra os Dracarknistril. Entendi. É ciência, né? Nem lembrava disso. Choices, a primeira parte tá escrita aí. Cada escolha uma renúncia. O passarinho não deixou. O passarinho não deixou. É, nem fala, é o deus da ressurreição. Que crítico providencial. Mil intervenções. É, agora eu tenho que ficar uma coisa muito boa. Quer pensar pra semana que vem, Jeff? Não precisa dar agora. Tem o anel do peixinho. Viu, Jeff? Não precisa dar agora, você dá na semana que vem. Ok, semana que vem, Grell terá encontrado o último tesouro de Lenora. Vai encontrar uma fonte de fogo. Os invocar, né? Mais fácil. O quê? Acho que são 5 anéis? Não sei. Semana que vem. É, próxima semana que eu vou entender. Eu preciso pensar um item agora. Pensa com calma. Vou ver a disponibilidade de todo mundo, né? E provavelmente próxima sessão, 5 anéis. Ai, foi de volta. Eu estou de fora. O que vocês acharam? Ah, podia.